Estamos começando o primeiro podcast do ano de 2022. Podcast MDM e com pauta, olha só, voltamos aqui ao sistema das pautas, que é bem uma pauta, mas é um tema na verdade, né? Então vamos voltar aqui ao tema e é exatamente isso que eu falei. Hoje a gente vai fazer um apanhadão aí dos filmes e séries voltados para a cultura nerd que estreiam nesse ano e as nossas expectativas sobre eles. Para isso temos aqui eu, Hel, esse que vos fala, temos aqui também entre nós os convidados Algures. Opa! Estamos aí, né? Obrigado pelo convite, pela presença aí do podcast. Temos o rei da porra está de volta, Fábio Catena. Obrigado, Real. Obrigado, MDM, pelo convite aí. Temos também o professor universitário e doutor André Carvalho. Diretamente do Em Outro Castelo, acesse emoutrocastelo.com. E temos também o grande escritor Matheus Forni. Arroba Jornada Verso, por favor. Só se refiram a mim por lá. E temos também o Nerd Reverso. Obrigado aí pelo convite. Sempre quis participar do podcast MDM. É um sonho se realizando. Obrigado. Então, isso, temos aqui também a nova equipe do MDM, formada por eu, Hel, esse vos fala. Temos também o Roberto II. Muito feliz de puxar o tapete dos antigos membros. Boa noite. Temos também vindo diretamente, compramos o passe dele lá do Super Amish, Felipe Garcia. Pois é, papai Hel assumiu a paternidade e agora tá andando comigo na creche. E o grande quadrinista, agraciado pelo HQ Mix, olha aí, temos um grande nome entre nós, Eric Peleas. Olha o Pinocchio. Eric Peleas, show! Obrigado, gente. Muito boa noite pra todo mundo. Feliz ano novo e comprem jornada. É foda isso, né, Eric Peleas? Finalmente um quadrinista de renome entre nós. A gente pode falar, mas HQ Mix até o Léo tem. Pô, é sacanagem. A questão é, tem que substituir aos 5 horas, fazer desenho aí enquanto a gente tá gravando, das coisas que a gente fala, tipo o tio do Caruso lá. É o tio dele, meu pai. Eu nunca sei. É o podcast dos parentes, né? Mas então é isso, vamos começar aqui. Eu tenho aqui uma lista dos filmes. Eles não estão em ordem de meses, né, e não sei o quê. Vocês querem já começar chutando para a barraca e vamos direto para os filmes super-heróis? Eu acho que é interessante que geralmente o papo morre depois e aí se a gente deixar para o final, né, acaba que a gente acaba não falando. Vai tomar o tempo inteiro só os super-heróis, né? Eu só quero dizer que a gente já tá fazendo podcast com tema. Então, querer que a gente faça os filmes por ordem de lançamento, coisa assim. Aí o pessoal não veio pra caçar, né? Sim. E outro ponto importante é que são 10:30 da noite já. Vamos ver até onde a gente aguenta. E esse podcast vai ao ar amanhã. Eu sou desempregado, eu não tenho. Eu também não sei onde que tem. Os filmes que saem no final do ano da Netflix e os caras que querem ganhar Oscar, tipo, esse que saíram em dezembro agora. Mas esses filmes a gente não vai falar, Eric. A gente vai falar só sobre os filmes. Os filmes de nerd, cara. Os filmes de Isso daí é coisa de gente que leva cinema a sério. A gente não leva. Os filmes que não são filmes. Tô ligado. A gente quer porradinha. Porrada de CG ruim no terceiro ato. É o que a gente quer. Aqui ninguém fala de Scorsese, não. É que eu acabei de assistir um filme do Doutor Estranho, o Benedict Cumberbatch, O Ataque dos Cães, no Netflix. Pô, filmasse, hein? Cara, bom filme. Esse, malandro. Ah, é filme de cachorro? Isso, rinha de cachorro. Ataque dos Cães, vou botar aqui na minha lista. Cachorro de combate. Cara, esse filme que a Netflix já tá fazendo campanha pra ir pro Oscar, não aquela porra daquele filme do DiCaprio lá. Olhando pra cima. Olhe pra cima? É. Porra, cara, eu sempre falo, é o pior filme do Adam McKay, cara. Não, pior do que Quase Irmãos, do que Rick e Bob. Eu não achei o filme ruim, entende? Mas tipo assim, cara, os caras... Não, assim, como se fosse uma puta obra de arte. Pra não é ruim, mas esse diretor, cara, tem muito filme bom. Não, sim. Todos os outros dele, inclusive. Big Short, Quase Irmãos, Rick e Bob, Âncora, Âncora 2. Pra mim, esse filme é tipo A Roupa do Imperador, saca? Todo mundo fala que é foda pra pagar de inteligente, mas 90% não entendeu. Não, mas esse aí tô... Esse é bem óbvio, né? Tem que não entender, cara. Né? Tem. Porra. Sempre tem, cara. Não, tem os animais lá, tipo, Mamãe Falei, dizendo que, é Janaína isso. Pascoal. É, esse cara aí. Você é a Janaína Pascoal. É a volta de Jesus, né? Que nesse momento que o DiCaprio mandou tocar fogo na Amazônia só de raiva. Cara, mas é isso aí. É tipo, o cara que é burro e esforçado pra ser burro, aí ele consegue interpretar errado, mas todos os outros não tem como, cara. O cara tem que fazer um esforço cognitivo forte pra interpretar esse filme errado. Não, antivax falando que não é mesmo, é a nossa realidade, são eles tentando. Eles são como nós, tentando alertar as pessoas da loucura que eles estão fazendo, se vacinando. Eu vi isso. Cara, teve um louco. Mas isso daí. Aí não é nem burro, aí é maluco, né? A gente, o cara pra ele falar isso, ele tem muito dor de cabeça, sacou? É porque ele teve um esforço fodido pra. Não é de graça. É uma aula de liberalismo, o filme. Ah, é, mas é uma aula de liberalismo. O liberalismo foge com tudo, né? Não, não da forma que o cara. Tipo assim, tem o bilionário liberal no filme, ele é um personagem, pô. Sim. Sim, sei lá. É o pior tipo, né? O empreendedor, né? O que vê oportunidade em tudo, né? Tipo, na adversidade. Cara, uma semana depois teve lá o republicano falando: ah, o derretimento das calotas polares vai ser uma oportunidade de negócios. É tipo bom assim, que aumenta a água, né? Tipo, acaba a crise hídrica, se você pensar, né, Bruce? É o problema dos satiristas, cara, dos satíricos, né? Satirista é outra coisa. É, que ele não dá mais, porque o pessoal é mais absurdo do que a sátira. Tem que fazer. Né? Tipo, por isso que o filme. É isso, o Não Olhe Pra Cima é isso, né? Se saísse há 30 anos atrás, seria genial hoje em dia. A sátira foi uma sátira comedida, né? Tipo assim. Exatamente. Não foi exagerado bastante, na real. Eu acho que pior, se fosse há 30 anos atrás, a galera ia ficar puta, que ia falar, não, tá caricato demais e tal. Nunca que isso ia acontecer, é muito irreal, muita mentirada. É tipo, esse filme. Idiocracia, cara. Idiocracia já é um filme que não é mais uma sátira, se você pensar bem. É que nem quando a galera fala que os Simpsons previu. Não, eles extrapolaram uma situação que a gente achava que era absurda. A gente que transformou essa situação, né, cara? Mas vamos para os filmes nerds. Eu acho que a gente pode começar aí com o Doutor Estranho e o Multiverso da Loucura, né? Que era pra ter sido o filme antes do filme do Homem-Aranha, pra falar a verdade, né? Não sei se vocês sabem desse rolê, né? Mas, tipo, na verdade, aquela treta que acontece no Homem-Aranha era pra ser um desdobramento do Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, né? Só que eles tiveram que, como mudou o cronograma dos filmes, eles tiveram que mudar o roteiro e não sei o quê. Então a gente tem... Hoje a gente tem a Wanda, né? Tem o Loki e o Kang, tem o Feitiço do Homem-Aranha e vai ter agora o Multiverso da Loucura. Todos são quatro coisas diferentes fudendo a realidade do universo Marvel, né? E um não comenta sobre o outro, né? No máximo, o do Homem-Aranha vai ser citado no Doutor Estranho, né? Cara, eu espero que esse filme seja bom, porque imbecilizaram o filme do Homem-Aranha por causa dele. Qual que foi o primeiro que começou a falar do multiverso? Foi a série da CW? Dessa galera, quem foi o primeiro que deu conta? Live action? Foi o Flash. Dwayne Johnson e o The Rock. Eu acho que foi o Flash, cara. O Flash da CW. Da CW, que... Na segunda temporada, eles introduziram o multiverso. Flash do Loki, diálogo merda. Crossover de... O problema é que aí você tem que ver série da CW pra ver multiverso no nerd. Aí é complicado, né, cara? Você já achou que já faturou? Não. O quê? Há uns 5 anos já, no mínimo. Então, eu não sei se vocês acompanharam, mas a notícia foi que eles estão fazendo reshots desse filme do Doutor Estranho, porque os executivos viram o resultado mega positivo do Homem-Aranha nas bilheterias e falaram assim... Mais participações especiais. Cara, os caras tiveram que... Eles devem estar enxertando muito personagem. Vai ter Luferrino de Hulk. Porra, aí sim. Cara, então, no roteiro que vazou, que estão dando como certo, o Professor Xavier tem um papel importante assim, na trama. Eles estão achando que o Professor Xavier, inclusive, interpretado pelo Patrick Stewart. Eles estão achando que por conta disso, eles devem agora fazer um monte de aparição de X-Men da Fox aí nesse filme aí, entende? Agora, pra chamar a atenção da galera. Seria interessante, cara. Cara, isso é que nem o Pablo Peixoto, que é o melhor amigo do Hell, falou uma vez no vídeo que é o Xuxa Requebra, né, cara? É Hollywood que... Não. Mas aí que tá, ele criticou isso? Não pode ser. Sim, ele falou que... Mas ele tá, ele tá indo no circo pra reclamar do palhaço, então, porra. Pode ser. Qual que é o da Xuxa? Eu não entendi a ligação. Eu vi num vídeo, né? E aí. E é isso, né? Hollywood trazendo. Que a gente sempre. É aquela coisa do cuidado com o que você deseja, né? A gente tem que. Mas você tem que dar contexto, porque você tá partindo do princípio que eu sei o que a Xuxa requebra. Não, é um desfile de cameos, entende? É um filme, era um filme da Xuxa. Com uma moto lá, e aí ela, daqui a pouco ela tira o capacete e é uma pessoa super famosa era que dá um filmes, e vai embora. Aqueles filmes da Xuxa que tinha o Dominote, o Sérgio Malandro. Tinha... Filme dos Trapalhões do final de carreira já, que era só participação especial. É, exato. Tomara a Mônica com Vanessa Camargo, Luciano Huck e outras pessoas que ninguém sabe quem são. Tá. É isso aí. E aí... E aí é com a situação, cuidado com o que deseja, né? Porque né, os mais velhacos, tipo, pô, que legal, né, cara, que se as coisas começassem mais parecido com quadrinho, tipo, chega de X-Men com roupa de couro e vamos fazer uniforme, vamos fazer tudo coisa mais fiel. E agora as coisas estão ficando fiel demais. Mas isso, Guris, não é ruim. Eu critico o lance de você sacrificar a história do filme em detrimento disso, de fanservice gratuito só pra ter gritaria no cinema, entende? Cara, mas aí depende do que vem fã antes, João. E quer service. Não, mas não é só isso, por exemplo. Homem-Aranha 3, que eu sei que o MDM odiou, mano, me dá 20 Homem-Aranha 3 no lugar do Homem-Aranha Longe de Casa. Tranquilamente. Cara, desculpa, Roberto, mas a história não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido, mas o filme empolga, cara. O filme empolga por causa da nostalgia. Esse que é o problema, cara. É isso que eu tô falando. O filme pode empolgar e ter uma história boa. Não pode. Eu não entendo essa postura. Não pode. Essa postura que vocês têm de... Ah, mas me empolgou, então tudo bem. Não, cara, não é tudo bem, caralho. Entende? Se a proposta do filme é essa, beleza. O meu problema é, tipo assim... Não, não existe isso. A proposta do filme é ter uma história merda. Lógico que sim. Você acha que alguém olhou aquele roteiro e falou, porra, isso aqui vai pro Oscar? Ah, a Marvel pensou, né? Mas, tipo, o Michael Bay, a filmografia dele é isso, né, cara? Mas ele é um diretor autoral, né? Cara, mas, entre um filme que tem o Xavier e empolgue ou Doutor Estranho 1, que eu acho uma merda, eu prefiro ver o Xavier lá flutuando, o Patrick Stewart falando, ih, rapaz, tem um amigo meu, o Wolverine, porque, porra, primeiro Doutor Estranho é uma merda. Mas não o corolário disso aí é tu tá falando, olha, eu prefiro que os filmes sejam só fanservice do que tentem coisas novas. Exato. Não. Isso é outra parada. E outra coisa. Peraí, teve uma entrevista agora do James Gunn, ele falando exatamente sobre isso. Ele falou, cara, se eu desse ouvido a tudo o que a internet fala do que eu deveria pôr no filme, o filme seria só frase de efeitos, participações especiais e lutas de digital. Ele, obviamente, que ele estava dando uma alfinetada no filme do Homem-Aranha quando ele falou isso. Mas pouca gente percebeu. Mas ele escreveu exatamente o filme do Homem-Aranha, assim, sabe? Então ele falou isso: eu tenho que fazer um filme, na verdade. Não é só um amontoado de frases de efeito. Eu concordo, eu gosto gratuito. Muito de Guardiões 1, eu gosto muito de Guardiões 2 e tal. Mas eu tô falando, tipo, você não vai tentar coisas novas. Quem tentou coisa nova na Marvel? Agora eu acho que Eternos, que é mais ficção científica do que super-heróis, só que não é uma grande revolução, sabe? Mas é um bom filme. É, tipo, e, sei lá, Soldado Invernal, que decidiu ser um filme mais de espionagem do que Fórmula Marvel, mas ainda assim tem a Fórmula Marvel. Eu acho que, tipo, eu não tô querendo justificar a mediocridade do MCU, que tem bastante. Tanto que eu nem não suporto o Doutor Estranho 1. Acho que se perde demais na Fórmula Marvel. Mas, tipo, se você quiser trazer isso, acho que agrega ao filme. Tipo, se for uma parada, tipo, o roteiro tava redondinho, tava bacana e você caga todo ele. Mas esse, por exemplo, Homem-Aranha tava cagado desde isso. Os caras começaram a escrever roteiro enquanto eles estavam filmando. Por conta de toda essa cagada aí que era pra ser sido o Doutor Estranho antes, passaram do Homem-Aranha. Eu acho um bom filme, no final das contas, eu gosto do Homem-Aranha 3. Mas Doutor Estranho 2 é um que eu acho que se não fosse isso, cara, eu iria ver porque eu trabalho com isso, sabe? Porque não, eu acho um bem fraco. Eu também gosto. O 2 tem o Sam Raimi, mano. Uhum. Eu também me empolguei no Homem-Aranha, mas a história é uma merda. É isso que eu tô querendo dizer. Mas você acha que foi em detrimento do fanservice? Eu acho que a história sairia cagada de qualquer jeito. Eu não acho que tem detrimento da história em torno do fanservice. No Doutor Estranho, como tá surgindo notícias, pode ser. Agora, do Homem-Aranha, eu realmente acho que já tava cagado. Cara, eu acho que toda que a Marvel tentou deixar mais autoral, tentou deixar na mão de um diretor mais, sei lá, não sei o termo, deu merda. Ou interferiram. Eu lembro quando o Kenneth Braga lá, era do... Braga. Kenneth Braga. Foi quem do Braga? Thor. Eu pensei, porra, vai ser uma parada foda, porque todo o background do cara... Todo mundo falava, achando que ia ser meio que um épico Shakespeare. É, alguma coisa assim. O background do cara é briga no quintal. Shakespeareano e blá, blá, blá. Ou até mesmo, aí eu vou pular um corguinho, mas assim, o Hulk do Ang Lee lá, tipo, porra... O Ang Lee é um diretor totalmente fora da curva. Tipo, eu acho um negócio filme, desse herói. Só, e só a luta merda. Final é ruim. A luta final é bem ruim. E os Poodles, mas o filme em si é divertido. Não, o conceito dos Poodles é ruim, mas o embate com os Poodles não é ruim. Pô, e dá um soco no saco do Poodle do Pitbull Hulk, velho. É muito maneiro. Cara, se eles tivessem... Se você pegar, assistir o filme do Ang Lee, substituir o pai do Bruce pelo Emil Blonsky, e botar a luta do segundo filme no final da luta do primeiro, pronto. É um filme perfeito do Hulk. Assim. É um bom filme, um baita de um filme. Cara, sabe o que eu percebi esses dias? Que o Phil Dunphy lá do Modern Family tá nesse filme, né? Tá no segundo. Ah, sim, ele era pra ser o líder, na verdade, né? Não, ele é o Doc Samson. Não, ele é o Samson. Ah, não, é o Samson, verdade. É. O líder é o outro, cara. É. Tá namorando com ele. Tá cortada várias cenas dele. O Hulk Dengue, ele tinha uma estética de quadrinhos bem legal. Mas o que eu quis dizer com toda essa cagação de regra é que, tipo. O engraçado é que, Catena, o Ang Lee falou que nunca leu uma revista. É. Eu sabia que tinha quadrinhos, né? Então eu fiz essa estética. É, não, mas aí é que tá. Aí eu ia entrar no que o Catena falou, tipo assim, a estética de quadrinhos. Esse filme ali não tem estética de quadrinhos. Ele tem piada de página de quadrinhos. É um monte de coisa. É um monte de quadrinhos na tela. Então, algum produtor chegou e falou, né? Isso não é quadrinho? Tem quadrinho na tela. Tem uma coisa que mostra claramente que o Ang Lee nunca leu um gibi na vida. É essa, entre aspas, estética desse filme. Não, a parada legal, filme, eu acho. Aquilo do cara, é um negócio que distrai demais, cara. Te tira demais. Não, mas não, ok. O que eu quero dizer com isso é que todas as vezes que a Marvel tentou experimentalizar, até mesmo o Hulk do Edward Norton lá. É da merda. Os caras perceberam que o lance é o Eric Borg Way of Life aí, que é meter o fanservice. Foda-se a história. Vai aparecer que o Tobey Maguire. O primeiro é Formiga, né? Que o diretor saiu por causa disso. Porque ele é um cara que gosta de botar a assinatura dele nos filmes. E a Marvel falou, amigão, esse filme é nosso. Você tá aqui de grife. Bem legal. Não, mas bicho, a questão é que o fanservice e o crossover vai virar a muleta do cinema até agora. Sim, aparentemente o Flash vai ser, cara, só isso. Não, o Flash eu já não esperava nada, né? Agora eles vão tentar puxar pra galera da nostalgia do Keaton, né? O melhor exemplo. Não vai virar a chamada do cinema? Esse que é o meu medo. Virar a capa cromada, que era dos anos 90, vai ser o crossover. Vocês lembram do Rogue One? Sim. O diretor, na entrevista, ele falou, eu quero fazer um filme que não dependa da mitologia, que mostra que tem outras coisas no universo de Star Wars, né? Que não fique na dependência de sempre ter, né, o aquele apelo, não sei o quê. E ele fez um filme assim. E aí chegou na ilha de edição, os caras falaram, não. Foto Darth Vader. Picotaram todo o filme, né? Mudaram completamente a história, né, tal. E colocaram aquela cena foda do Darth Vader lá, que é aquilo que eu falei, que é pra fazer que a galera... única cena que as pessoas têm do Rogue One. É a cena preferida de todo mundo. Mas assim, o Rogue One tem cenas boas, sei lá, o pessoal se abraçando. O Rogue One é um bom filme. Destruído. Mas é isso que eu tô falando. Tipo, assim, pra Star Wars é bom. Era que eu tava comentando com o Torelli sobre o Mandaloriano. Eu falei, cara... Tipo, apareceu um Ock, mais dois Hunts, né? Aí o Troy falou, cara... O livro de Boba Fett, você tá falando. Tem um universo inteiro pros caras explorarem, mas, tipo assim, eles ficam... Se apegam sempre naquelas mesmas cinco ou seis raças que aparecem em todos os filmes, em todas as séries, e sabe? E fica... mas isso também é um pouco, tipo assim... Patinando em cima daquilo. Por mais que seja a mesma coisa, você tá dialogando um pouco com o público também. Porque o Rogue One... O diretor também, tipo, eu quero mostrar que não é só isso. Tipo, amigão, você tá falando de uma trama que está diretamente ligada com a trilogia clássica. Saca? É muito... Mandaloriano podia ter extrapolado mais. Mandaloriano não tem ligação nenhuma direta. Star Wars Visions, cara, é isso. Tipo assim, fora um ou outro episódio, a maioria é, tipo, nem tenta ligar nem próximo com... Mesmo porque não é canônico, né? Sim. Então, tipo assim, vamos pirar pro Star Wars e usar só a estética e sabre de luz, que é bonito. E isso acontece em outros materiais. Eu tava lendo o prelúdio pro jogo mais recente, Esqueci o Jedi Fallen Order, né? Fallen Order. Isso, eu tava lendo os gibis que são prelúdio. Eles pegam aquele período da República, da trilogia prequel, e adicionam o tempo presente, e, cara, fica legal. E não aparece nenhum... Acho que se aparece o medalhão, é o Mace Windu ali, uma cena rápida no conselho, e depois de uma batalha. Mas, pô, a história se sustenta. Mas peraí, vocês não estavam defendendo ainda agora que o Zé é bom? Agora vocês estão defendendo. Você acabou de falar, não, mas tem que ser assim mesmo, tem que ter o que todo mundo gosta. Agora não, mas eu não vejo série... colocar isso como sem algo... Ele quer isso pra Marvel e não quer pra Star Wars. Não, eu amo Star Wars. Esse é o Star Wars. Agora eu não vou. Porra, se eu tô falando de Star Wars, eu tenho que ter o mesmo argumento que Marvel. Porra, não. O que eu tô. Que é isso aqui? Você tá falando no que você acredita. Não, eu tô falando. Eu não vejo problema em fanservice. Por exemplo, eu não acho o Darth Vader em Star Wars, no Rogue One, ruim. E é ele tá ali puramente pra fanservice. Naquela história. Então, tu acha que Star Wars tem que ter mais Jedi, mais Luke Skywalker? Não faz nem sentido, né? Tipo, aquela cena dele ali invadindo a nave, e aí a nave foge, aí ele invade de novo a nave, né? No início Não deu certo, né, mas vai tentar de novo. É, faz sentido. O Darth Vader era no merdão, ele fazia as coisas erradas. Darth Vader, não, pega outro dia, né? É igual também quando do Mandaloriano, quando chega o Luke Skywalker também, todo mundo, caralho, meu Deus, sei o quê. Aquele Luke Skywalker esquisito. Cara, o Luke Skywalker bonecão do posto, né? Caralho, me incomodou muito. Eu acho a cena do caralho, mas aquele Luke Skywalker me incomodou pra caralho. E olha que Mandaloriano tem bons efeitos. Eu acho meio desonesto isso, sabe? Tipo assim, você pegar não isso... Não precisa, né? Exato. E tipo assim, só pra provocar aquela reação nostálgica na... No nerd velho, né? Porque o nerd jovem, foda-se. Quem é? Quem é esse aí? Ah, é aquele velho que morreu, né, naquele filme, né? Cara, o foda é que hoje a gente tá nessa era do algoritmo, né? Então tá com aquela coisa assim. Tu vai botar uma série no Disney Plus, sei lá, e aí a série vai ser vai acontecer uma vez por semana, então tu. Tipo, eles já criam um roteiro baseado no que tipo de elemento eles podem colocar em cada episódio que vai dar o que falar naquele dia que saiu o episódio. Ah, que bom, né? Que isso não então, não é mais pensado, tipo assim, não, vamos construir. Isso é mais rápido. Legal, Algures, é pensado pra fazer final explicado no YouTube. Você devia mudar seu nome pra Algurizitmo. Algoritmo. Algurizitmo. Algoritmo. Algoritmo. E com isso a gente encerra o podcast. Algoritmo. Algoritmo. Cara, eu vou criar alguma coisa com isso aí. Olha com aí. Certeza. Cara, olha algoritmo aí. É muito um algoritmo que te dá boas notícias, né? Fala, você vai ser feliz. Então, é um algoritmo. Mas aula de ritmo. O algoritmo, uma religião, né? Não, te dá bons agouros. Mas então, ó, o lance do Doutor Estranho, tipo assim, aqui. Vocês leram? Todo mundo leu aqui o roteiro vazado ou não? Eu não li o roteiro, mas eu acredito em você. É, eu subi o que acontece. Por alto, assim. É, então é isso, é cheio de participações, a Wanda é realmente a vilã e um monte de... Mata geral. De pataquá, né? Puta, a Wanda ser vilã é uma parada que eu acho bem caído, cara. Mas veio dos quadrinhos, a pessoa vai falar. E eu também acho que ela vai restaurar os mutantes do mundo? O lance todo da Feiticeira Escarlate nos quadrinhos recentemente é essa virada dela, não é mais vilã. Teve a porra do julgamento do Magneto lá que ela falou, vou dar um morri, mas olha só, todo mundo me considera uma merda do que em Krakoa, agora eu turbinei o cérebro, todos os mutantes que já existiram podem ser aplicados aqui, foda-se, agora eu sou um imagina, eles voltaram a ser filho do Magneto ou não? Não, isso não é ridicularizado. Mas tá no caminho, né, pra voltar. Mas assim, ela também teve outra série agora, um Dark Horse da vida, que ela, agora tenho poderes, eu sou resolvida comigo mesma, yay! A Feiticeira Escarlate, ela já é vilã no MCU, né? WandaVision é isso. O que eu acho foda nessa... Pra nós, mas pra quem assistiu a série não acha isso. O público não considera a Wanda vilã, cara. Nem a Marvel considerou. Não, mas independente disso, gente, o que eu quero dizer é que assim, ó, quando termina esse filme, no filme não, a série, ela fica num caminho de, ok, eu fiz merda, fiz uma coisa ruim, eu vou ter que ver o que eu vou fazer. Aí depois bota as cenas pós-crédito, mas eu tô ignorando as cenas pós-crédito. Tipo, pra mim, eles botariam ela de novo, né? Tipo, é isso? A cena pós-crédito é isso. É. Foda-se. É que, bom, enfim. Estou estudando para fazer de novo e melhor. Tudo aquilo que eu deveria ter aprendido que é errado, mas não vou entrar nessa questão. Mas isso para mim é o que quebra nessa ideia de se ela for vilã no filme do Doutor Estranho, sabe? É que tipo, tu cria uma história em que tu termina com ela, pelo menos tecnicamente, né, entendendo que ela tem que entrar num caminho de redenção. E aí tu chega no filme, ah, eu não vou mais redimir, era a pegadinha do malandro, agora vou fuder. Ao mesmo tempo ela fez muitas coisas escrotas e pegou a vilã do negócio e botou num pesadelo existencial. Mas é meio que a gente reclama de todo filme da Marvel, né? De tipo assim, de altera o status quo do personagem, assim. E aí no próximo filme, toda aquela jornada de aprendizado que ele teve parece que não adiantou nada, né? No trailer já tá assim, né? Tipo, ele chega, ah, você veio por causa daquela merda que eu fiz. Ele esquece essa porra aí, né? Eu tenho outro problema, né? Desculpa, eu não tenho o Disney Plus. Ninguém viu essa série, minha filha. Os caras viram episódio em preto e branco e largaram, sabe? Foda-se que tu colocou uma cidade inteira de refém e torturou eles psicologicamente. Era em New Jersey, quem se importa, né? Era igual aqui, também. No final da série, ela termina com, pô, foi mal, tava doidão, e vai embora, assim, vira as costas e pronto. Não, é legal também o que a gente falou do final do final do Gavião Arqueiro, que a Gavião Arqueiro entrega a mãe dela criminosa, né, pra justiça, mas ela não entrega o Gavião Arqueiro assassino, que ela descobriu que ele era o... É porque o Gavião Arqueiro não vai deixar a herança pra ela, réu. Ora, ela, menina é esperta. Cinco anos matando geral, aí ela não entrega ele pra polícia. Não, mas então, se o WandaVision terminando daquele jeito, e depois, numa próxima etapa, tipo, lidasse com as consequências de chegar assim, não, peraí, tu não pode simplesmente ir embora e fingir que nada aconteceu, tu vai ter que lidar com isso, a gente vai ter que lidar com isso. Tudo bem, mas é o que o réu tava falando. Eles resetam, né? Tipo, a próxima aparição dela reseta o que aconteceu com ela. Eles só mencionam o que aconteceu pra dizer que o universo tá conectado, mas tipo... Ah, okay. É tipo um filminho total. É um gibizinho filmin. Se você lê, beleza, você não vai ser pra nada. Mas então, eu acho que as séries da Marvel vão ser isso, cara. Tipo assim, mas... é aquela plaquinha, é proibido dançar agarrado, mas se quiser, pode, sabe? Mas olha só, o que a gente tava falando antes. Antes a gente tinha meio que os filmes assim, de forma independente, tipo, ah, apareceu um vilão ali no Thor 2, um vilão no Homem de Ferro 3, que tipo assim, que sumiram e não tiveram mais nada a ver com o universo Marvel, né? Mas agora a gente tem que pensar que, tipo assim, meio que essa fase agora do universo Marvel meio que tá em construção, né? Tipo, eles têm que criar algo que vá levar meio que o que aconteceu com a fase anterior, que levou aos dois últimos filmes dos Vingadores, aquela apoteose toda, contra o Thanos e tal, né? Mas, tipo assim, é o que a gente tá falando agora. Agora ele... o Kang, por exemplo. O Kang vai ser o vilão lá do filme do Homem-Formiga no ano que vem, entende? Tipo, então, no final do ano que vem, né? É, exatamente. É o último filme. Mas você acha que o Kang vai ser o próximo vilão principal aí? Então, cara, se não for, é um desperdício. É isso que eu tô falando, cara. Por exemplo, a gente tá vendo agora toda essa treta com multiverso e problemas com realidades, que parece ser meio que o mote do que vai ser o grande problema aí que vai juntar os heróis, né? Mas a gente não sabe exatamente o que vai causar isso. É o Doutor Estranho boladão? É a Wanda, né? É o Ultron com as joias do infinito que apareceu no What If? E aí, né, cara? Tem esse. Não, mas já, só voltando no assunto do fanservice, por exemplo. Eu não sou contra o fanservice no filme Doutor Estranho. Se for uma parada, aparece um bando e tal, depois fecha, todo mundo vai. Tipo, o Homem-Aranha voltou pra casa e foda-se. Mas essa discussão dos produtores estarem interferindo me dá um medo que é tipo assim: na hora suave a gente faz as lives de vez em quando e a gente tem essa discussão que eu falo. A Marvel tem a chance de fazer algo muito mais organizado. Que todo mundo adora falar, não, planejava que ia ser o Thanos desde o início. Planejava o caralho, né? Que usava o Thanos em qualquer merda, aí depois, não, esse cara vai ser o vilão. Agora não, porra, já virou um negócio que faz bilhão, sei lá, se lançar filme do. Que é um herói, sei lá, o Senhor Imortal vai vender pra cacete. Então tem a chance de se planejar. E eu acho que as séries tinham sido um acerto, que é justamente pra contar essas pequenas histórias, pra não perder aquela meia hora de filme pra uma, tipo, o WandaVision. É uma história que é menor, entre aspas, pra explicar que a Wanda passou dos limites. Pra você não ter que passar a primeira meia hora mostrando cenas da Wanda no Doutor Estranho. Ou, tipo, sei lá, Thor Ragnarok. Se eles tivessem feito uma série do Thor procurando as joias e no meio desistindo, ia ficar um pouco menos falso que ele some no segundo filme dos Vingadores e aparece no próximo dele e fala, não, eu fui atrás dessas porra e larguei. Não achei, não. Todo um... É, caguei, sabe? No meio do caminho fiquei com uma preguiça da porra. Mas isso daí é porque os filmes, eles assumem corretamente que ninguém tá assistindo esses filmes na sequência, cara. Quando você assiste o filme e o Thor tá, eu vou sair pra procurar a Joia do Infinito. No próximo filme, você não lembra que o Thor foi... Foi sair pra pegar as joias. Você já esquece. Pra algumas pessoas, não é o filme. O filme não é a Disney Plus, tem a ordem cronológica dos filmes, que é diferente dos lançamentos. Isso, mas... Mas eu digo assim, aí depois você faz o. Você vai encaixando as coisas na marra, saca? Você fala assim, aí você bota um diálogo, uma linha que o Thor fala, não, procurei e não achei. Aí pronto, isso daí resolve. Mas é aí tipo o final de Lost, eu... saca? É tipo assim, ah, esse urso polar aí é um urso polar que levaram pra ilha. Aí pronto. Não, e aí você conta. Você conta com os youtubers fazerem de finais explicados. Pra explicar, né? Pra ficar comentando isso. Eles não precisam fazer isso. A galera faz o trabalho pra eles, pô. E Felipe, tipo, você conta com a melhor ajuda que tem, que é o fã emocionado, porque eu lembro que eu tava vendo Viúva Negra. E aí, tipo, o cara pegou aquela cena da Natasha pequena pilotando o avião. Aí ele foi procurar um frame do Vingadores 1 da Viúva nervosa pilotando o Killjet dos Vingadores, aí tipo, ó, ela tá nervosa porque ela lembra a primeira vez que ela pilotou. Ô, filho da puta, você tirou isso de onde? Pois é, aí tipo, Roberto, eu acho engraçado, igual o pessoal pega, tipo assim, pega a cena do Batman do Robert Pattinson pulando assim, né, lá em cima com a asa aberta, aí pega uma cena, whatever, de algum quadrinho que tem o Batman pulando com a capa aberta. Que quase não tem, né? Isso é referência! Uma coisa que o Batman... Bota a cena dos bairros do Batman morrendo, né, aí olha essa referência aqui. Cara, tipo... Pular com a asa aberta. Teve um cara que veio na minha DM falar, porra, o trailer do Batman tá igual o Batman ano 1. Eu falei, cara... Tem uma coisa aqui ou ali, mas no geral não achei muito. Não, não, tem vários elementos, como o pinguim ser um mafioso. Que eu nem acho que eu sou esse cara, hein? Não, não tem o que fazer, não. Eu fico impressionado com o tempo que esse pessoal tem disponível, sabe? Pra ficar comentando. 40 coisas? Ele listou alguns pontos, assim, vários, na verdade. Não, eu adorei, tipo, a mulher gato ajuda o Batman. É porque ela nunca fez isso no universo regular. Né? Eu queria aproveitar esse momento e lembrar que a gente não falou praticamente nenhum filme até agora, né? Não, a gente vai falar de menos filme, a gente vai ficar assim até o final. Né? O pessoal novo já chega aí querendo bagunçar tudo, né? Tem uma pauta aí, gente. O Hell falou aí do Kang, mas quando saiu o WandaVision, eu fiquei meio achando que o próximo vilão ia ser a Wanda, uma coisa meio Vingadores à Queda, sabe? Dinastia M. É, eu fiquei pensando nisso, mas pelo visto parece que já desembolou tudo mesmo, né? Agora, tomara, porque que saga merda Vingadores à Queda, né? Agora, sim, uma coisa, mulher Hulk rasgando o Tron, eu confesso que eu achei bem maneiro quando eu li a primeira vez. Uma coisa que eu fico meio puto é que, tipo assim, se a ideia da Marvel agora, que tem as propriedades intelectuais todas de volta, menos o Homem-Aranha, no caso, né? Mas o que tava na Fox ter de volta e eles poderem desenvolver isso, aí deu certo as participações especiais do Homem-Aranha. Aí o que eles fazem? Traz aquela renca toda desgraçada da Fox de volta pro filme do Doutor Estranho. Tipo, eles não, tinham, cara, a chance de rebutar e chamar enterra nova isso, cara, chega. O Patrick Stewart tá no bico do corvo já, sabe? Tipo, esse velho vai morrer a qualquer momento. Por que diabos não botar ele como Xavier numa franquia que vai durar 20, 30 ele anos? Já tá, ele já tá velho igual no Logan já. Ele tá já. O James McAvoy deve estar na idade que o Patrick Stewart tava quando ele fez o Xavier pra primeira vez se bobear, cara. Agora, só não é careca. Porque os carecas agora, são... Né? Você imagina agora, aí tem uma participação aí do Hugh Jackman com o Wolverine. Todo mundo rasga o cu no cinema. Aí começa aquelas petição e pressionar pra que o Hugh Jackman volte. Pra trazer ele de volta e fazer filme com ele. Se o Hugh Jackman aparecer no Doutor Estranho, vai ter galera rasgando o cu literalmente. Mas tem gente pedindo o Andrew Garfield num terceiro filme. Legal ele aparecer longe de casa, mas os filmes nem são a merda. E pior, hein, Roberto? Eu acho que tem grandes chances. Tem, porque Sony, é a Sony, né, cara? Da Sony abraçar isso aí, hein, cara? Não, e, cara, tipo, eu descobri que tem toda uma galera que ama os filmes do Andrew Garfield e eu acho, tipo, onde vocês estavam escondidos? Porque o filme é uma merda. Foi só porque, ele foi legal, todo mundo ficou com peninha dele. Não, mas tem gente que esse foi o primeiro Homem-Aranha dele. Não, ninguém acha. A galera ainda quer... É o cara que cresceu com... Esse é o meu Homem-Aranha. Não, não existe isso. Não, Esse pessoal tem mais de 20 anos, réu. Esse que é o problema. O primeiro Amazing é o quê? 2012? Não existe. Tanto que o filme tem 56% no Rotten Tomatoes. Tudo 90%. O jovem de 12 anos, nascido em 2000, ele não estava preocupado com Rotten Tomatoes. Esse daí é o meu Homem-Aranha. Eu andava de skate, eu via Coldplay. E ele também. Não, real, tem uma galera que esse é o Homem-Aranha. Só voltaram a comentar agora. Cara, só voltaram de que existem jovens. Só voltaram agora a comentar porque ele é um cara tão legal, né? Ele é legal. Então, Real, mas a galera não falava da Terra plana desde a década de 30. Mas quando você dá voz pra um, vem vários. Eu vou concordar com o Real. Entre graça de dar Terra plana e multiverso maravilhoso. Porque existe esse fenômeno, sim. Existe esse fenômeno de trazer um personagem aleatório aí, ou né, um ator que fez um filme qualquer de volta num filme que não fez sucesso, é por isso que o cara não continuou fazendo o filme, e aí do nada todo mundo quer. O Brandon Routh aconteceu isso aí também. Exatamente. Não, mas o que todo mundo querendo ele de novo Superman ainda. É que tem 10 anos pra essa porra desse filme. Você tem um pessoal aí entre 20 e 25 anos, que esse daí foi o Homem-Aranha que conversava com eles, cara. Não é pouca gente na internet, não. Cara, essa é uma geração. Não conversava com a gente. E não tem Homem-Aranha. Essa é uma geração que não tem apreço nem um Homem-Aranha, cara. É isso que aí. Estão aí nos vídeos do Roberto aí enchendo o saco dele, pô. Vocês estão loucos. Não tem. O pior é que eles estão enchendo o saco pra caralho mesmo. Olha aí. Uma perguntinha rapidinho. Vocês acham que existe a possibilidade de um dia uma joint venture aí, uma parceria da Warner com a Disney pra um dia fazer um multiverso que se trombe Super-Homem e Batman com... Tipo, aí finalmente Marvel, vai... Marvel vs. DC. Cara, eu acho que logisticamente não, cara. Isso é um pesadelo demais. Mas eu digo, é nem um pesadelo logístico, é um pesadelo jurídico. Seria uma parada que ia ter mais. Mas o Robert Lightwood falou que a Marvel vai comprar a DC. Então, eu acho que só aconteceria se, tipo, o grupo que é dono da DC, que muda, sei lá, a cada 10 anos, cansasse da DC, o que é uma ideia idiota, porque você tem propriedade intelectual pra caralho pra utilizar, né? Tipo, eu vou dizer o cenário. Isso vai acontecer quando a Disney comprar a Warner, aí rola. Eu vou dizer o exato cenário que isso vai acontecer. Vai ser quando realmente acontecer o que todo mundo tá falando, o que muita gente fala agora e que ainda tá um pouquinho longe de acontecer, que é a tal de fadiga dos super-heróis. Quando o filme dos super-heróis começar a não dar mais dinheiro, aí eles vão fazer um Marvel vs DC, com certeza. Aí jurídico não vai fazer diferença nenhuma, eles vão dar um jeito de fazer. 3 anos, eu acho 3, 4. Faz, cara, não, porque é não, muito eu acho você... impossível. Eles não vão te gastar. O Hel tava falando um negócio sobre, tipo, o cara vê o Luke na série do Star Wars e vai cagar. Quem é esse velho? Não, Hel. O pessoal tem um lance da nostalgia implantada. Tipo, eu vejo muito adolescente que nunca viveu essas coisas, que nem sequer assistiu os filmes, mas assistiram resumos no YouTube e agem como se fossem as pessoas que viram na década de 80. A saudade do que não viveu, né? Exatamente. O básico do universo Marvel, principalmente, ele é cheio disso, ele é lotado disso. Sabe? Mas eu acho que não é significativo, não, Felipe, isso é aí. É sim, cara. Essa parcela aí, cara. É sim. É muita gente. É porque cara, as pessoas não querem entender. É a visualização do Enerd, cara. Não é só do Enerd, mas a pessoa não se dá o trabalho de consumir. Tipo, ela vê a opinião de outra pessoa e toma aquela como opinião dela. E até aquilo enraizar, cara. Então, tipo, pode ter uma galera, tipo, eu acho que ainda tem muita gente que realmente gosta do filme do Andrew Garfield. O motivo eu jamais saberei, porque são duas merda de filme. Mas tem. Mas, tipo, Star Wars como é uma parada de velho, quem não pegou aquela segunda explosão nos anos 90, quando relançaram a trilogia clássica, não tem por que ter esse apego. Eu até entendo que agora tem um bando de revisionista da trilogia prequel, né? Que fala não, que é mas, melhor. Mas não, mas calma aí, Roberto. É porque é 99 o primeiro filme, e teve Clone Wars, teve dois Clone Wars. Então, tem uma molecada aí que mesmo que não pegou o filme sendo lançado, pegou o desenho do Cartoon Network. Não, então, mas essa galera é nostálgica dessa trilogia prequel. Tanto que tem gente que jura de pé junto que a trilogia prequel é boa. Mas pô, o que eu tô falando é, a trilogia clássica é uma parada que pode ter sido implantada, porque até quem gosta, da galera mais velha que gosta de trilogia prequel, bate na tecla de que a trilogia Star Wars é a melhor coisa já feita e tal, e a molecada vai consumindo isso sem ver o original, sem gerar uma opinião própria sobre isso, e vai criando essa nostalgia artificial que o Felipe falou, cara. E se ver, eles vão achar uma merda. Ah, mas aí é problema deles, porque não sabe apreciar o verdadeiro falou, cinema. O Borgo falou que é bom, e o Solano, então eu também acho bom. É, não é bom, bom, assim. Peraí, porra. Eita. Normal. Tem mais filme aí esse ano ou não? Só do Man of Steel, pô. A gente vai falar de Man of Steel agora. Cara, o que tava falando antes de Marvel vs DC, que falaram da Disney comprar a Warner, o que vai acontecer esse filme, na verdade, vai ser um dos primeiros filmes que eu vou fazer, vai ser quando chegar na época da Tencent comprar a Disney e a Warner. Quando a Tencent for dona de tudo, aí pronto, aí vai acontecer. Aí vai ser com o Genshin Impact. A Amazon. Vai ser crossover da Marvel, da DC, do Mario, sei lá, do Elden Ring, do que você quiser. Vai ser o Jeff Bezos. Cara, só não vai ter Mario porque o japonês prefere falir a vender para um chinês, cara. É muito louco. O japonês prefere falir a deixar qualquer outra pessoa dizer como ele deve fazer o trabalho dele, né? Inclusive outros japoneses. Vai ter no filme do Mario com o Chris Pratt. E agora? Cadê seu Deus agora? Mas enfim, voltando agora para a lista de filmes, vamos para o segundo filme da lista. 2 horas de podcast. 2 horas, mas que é o segundo filme da lista. E tem tipo assim, uns 30 filmes aqui. Vai logo. Thor, Love and Thunder. Saíram aí as artes conceituais aí dos uniformes da Tora e do Thor, né? A gente pode ver que o martelo que a Natalie Portman vai usar é o martelo que foi destruído pela Hela que eles colaram com o Super Bonder. Claro, com o USP. E é isso, né? O vilão do filme é o Christian Bale. E o que a gente tem sobre o filme é isso, por enquanto, né? Mas o lançamento tá aí. Ah, o Thor também voltou a ser saradão, né? Não é mais o Thor gordo. Que isso é uma sacanagem. Ele deve estar gordo ainda no Guardiões 3, né? Eu acho que não, cara. Porque nas fotos que o Taika publicou lá... Ah, não. Aquilo é do Thor, é verdade. É. Não é. Eu acho que o Guardiões vai sair depois do Thor. Mas eu acho que cronologicamente ele vai ser antes. Ah, verdade. Ainda porque é ele... o Taika Waititi? É, o Love and Thunder é o Taika Waititi. Então a gente deve esperar mais um filme aí com genocídio e esse tipo de coisa recheado de piadas, né? Eu acho que tem muito elemento nesse filme, né, cara? Se a gente parar pra pensar, tem a Thor Jane Foster, tu vai meter o Açougueiro dos Deuses, ou, tipo, o Thor, por algum motivo, vai estar de volta a estar sarado, entendeu? Então, eu quero ver como o Waititi vai desenrolar isso, porque eu realmente acho que tá uma maçaroca isso aí até agora. Abdominal. O Ragnarok também era assim, né, cara? Se eu for ver o Thor 2, ele teria que desenvolver o tipo que o Loki tava no lugar do Odin, que o Thor tinha que buscar as joias, enfim, não sei o quê. Ele resolveu tudo isso em 10 minutos em prol de fazer o plot que ele queria, né? É, e ele meio que tinha 3 protagonistas naquele filme, né? Tinha o Loki, o Thor e o Hulk ali, né? É, o Hulk acaba não sendo, né, protagonista, assim. O Hulk e ainda tem a Valkyrie ainda, né, cara? É verdade, né? Eu falo mais, porque, tipo assim, o que o Auguris falou do Thor, ele simplesmente cagou pra trama do outro. Eu acho que o Thor Love and Thunder, ele herda muito pouco do Thor 3, né? É tipo uma parada meio do zero, mas que ele trouxe muitos elementos. Óbvio, ele pode cagar pra coisa do quadrinho, né? Porque, tipo, a saga do eu esqueço o nome do personagem, que é o Christian Bale, do Açougueiro dos Deuses. Acho que é Gore. E, tipo, é uma saga que envolve viagem no tempo, cara. Mas eu acho que o Taika Waititi vai fazer isso. E se ele fizer, vai ser na zoeira, né? Eles vão simplificar, cara. Eles vão simplificar pra caralho. Vai ser o Christian Bale doidão falando, eu quero matar Deus, o caralho. Vai aparecer. E que Deus, né, cara? Já morreu tudo, já. O Thanos já morreu. Então, ele... Eu vi um boato de que tinham escalado alguém pra fazer Zeus, né? Então é possível... É o Russell Crowe. Não é boato, ele tá no filme. É possível que eles... façam alguma coisa do tipo assim, ele matou todos os deuses antigos, por isso que eles não existem mais, sabe? E é isso, essa vai ser a explicação, sabe? Deus está morto. Eu tava conversando um dia e falei, cara, se a Marvel quisesse sacanear, o Russell Crowe já tá ali de Zeus, coloca o Henry Cavill de Hércules e bota uma cena do Zeus falando pra ele não matar as pessoas. Porra, ia ser bom demais, cara. Então, o Thor Love and Thunder... Cagamos. Cara, eu vou dizer assim, eu gosto muito do Taika Waititi, cara, mas eu não tô tão empolgado por esse filme, assim, porque, cara, eu já vi o que ele quer fazer com o Thor, e eu não consigo imaginar ele fazendo uma coisa diferente, porque o padrão dele de fazer filme é muito particular. Eu não consigo imaginar ele fazendo uma coisa diferente, então eu tenho muito medo que esse filme fique muito mais do mesmo, sabe? Ragnarok bem ruimzinho, vai, gente. Ah, eu acho que vai ser tipo Ragnarok, assim, vai ser divertido, bem, você sai do cinema alegrinho e 2 dias depois você esqueceu. É, sei lá, mas eu gostei bastante do Ragnarok, mas... Eu gosto, acho que sei. Eu gosto muito. Tô errado, então. Sei lá. Eu gosto bastante do Ragnarok, mas assim, nesse sentido de filme divertido, não acho que é um grande filme. É um filme divertido. Sim. Mas então isso também, né? Isso ajuda a lembrar um pouquinho. Tem umas cenas bem bonitas, né? Além das piadocas e tal. Não, é o que eu tô falando. Eu acho que a proposta do Taika Waititi é você fazer um filme gostosinho, sabe? Com o Thor Ragnarok. E não exatamente o Kenneth Braga, o Thor tem que ser o Shakespeare do espaço, sabe? Assim, mas tô muito isso, mas a questão do Thor Ragnarok é que ele não tem peso nenhum, né? Sim. Mas a favor é que eles usaram aquilo que o Algures não gosta, que chama estética de quadrinhos, né? Tem bastante Kirby no filme. Na verdade, eu acho eles usaram a estética do Kirby, né? Cara? É, isso eu acho. Mas eu não vi nenhuma página de quadrinho virando, Catena. Porra, o que foi muito bom, né? Fez o. Realmente o filme fica um pouco mais distinto por causa disso, né? Vocês estavam falando que a Marvel não faz nada, não tenta fazer nada de novo e tal, mas isso pelo menos tá acontecendo, né? Tipo, o pessoal perdeu o medo do colorido, né, cara? Sim. E tipo assim, foi meio, Thor, ninguém liga pra Thor depois do Thor 2, que é um filme que ninguém nem lembra direito o que acontece nesse filme. Né? Tipo... Acho que pouca gente viu o Thor 2, na verdade. Quem viu, lembra nem que viu, inclusive. Esqueceu. Será que eu vi Thor 2? Eu lembro que o vilão é o Doctor Who, então eu lembro disso. Não, coitado, né, cara? Aquele tipo... filme que o cara assistindo na TV, né? Quando tá passando na TV, então só assiste pedaços, assim, né? O Thor 2 é tipo um filme que tá nublado o tempo todo, né, cara? Em reverso, o Eccleston, tipo, né, falou, agora eu vou pra Hollywood, agora eu vou, né, ser vilão do Thor, eu vou ter um papel no G.I. Joe, foda-se Doctor Who, É, tipo, ele ficou meio puto, ele tá mascarado, ele tá maquiado, ninguém sabe qual é a cara dele nos Estados Unidos, é foda. Eu lembro de ter visto alguma entrevista, alguma coisa assim, ele ficou meio puto com como o filme saiu, assim, porque teve um monte de mudanças, né? É o que o Hel falou, ele fez na sequência o G.I. Joe e o Thor, não sei qual foi o primeiro, qual foi depois, mas assim, ele não ficou puto com o filme, ele ficou puto com a indústria hollywoodiana como todo. Cara, ele passava não foi o que ele esperava, que bosta. Coitado. Imagina esse esforço pra gravar um filme merda daquele, sabe? É, porque eu acho que o que o cara pensou, acho aqui, né? É, hoje em dia, você entrar num universo desse de cinema de quadrinhos aí de super-herói é puta rentável, né, meu? Porra, acho que de repente o cara pensou nisso, caralho, tô feito. Nossa, vou arrebentar o bolso aqui de grana, mano. Vale muito a pena tal. E financiamento assim, de carro. Eu acho que nessa época do Thor, talvez, mais pela coisa da possibilidade de ser multifilmes do que propriamente pelo valor de contrato, que eu acho que ainda não era tão grande. Né? Tinha aquela coisa muito da Marvel. Olha, a gente ainda não é grande, não pode pagar muito. Depois é que realmente estourou e virou essa porra louca que é hoje. Sim. Mas vocês lembram que o Thor 2 era pra ser a Patty Jenkins que ia dirigir, né? Aí depois veio o cara... que dirigia Game of Thrones, e aí ele depois reclamou, falou, ficou putaço, porque eles disseram, faz o que tu quiser, e daí ele fez o filme que ele queria, e daí quando chegou na mesa de edição, os caras mudaram tudo o filme dele. Será que seria melhor a Patty Jenkins hoje em dia, sabendo de Mulher Maravilha 2? Cara, mas eu acho muito ruim. Duvido muito, cara. A mesma coisa que o Alan, que esse cara do Thor 2, cara. Ele disse, picotaram meu filme. Mas, cara, tu vai assistir Exterminador do Futuro. Tem uma base boa ali, em algum lugar. Cara, eu não sei, mas tem muita gente que tá. Que eu vejo muito, principalmente Snyder Echo, falando que o Mulher Maravilha 1 da Patty Jenkins só é bom porque. Era tudo do Snyder, a concepção era do Snyder. Então, o Snyder dirigiu uma cena. Todo mundo sabe que o Snyder que não é, né? Tipo, é só você ver o Snyder Cut. Na verdade, não vejo o Snyder Cut, né? Mas quando tu vê o conceito do Snyder no Snyder Cut. Aliás, Roberto, 70% das pessoas que começaram a ver o Snyder Cut na HBO não terminou de ver até hoje. Infelizmente, eu vi tudo e foi uma das poucas coisas na minha vida que eu gosto de falar, mas eu saturei de falar de Snyder Cut, cara. Tipo, não dá mais. Eu não terminei, porque eu não tinha terminado e gravei o podcast durante e vendo o final. Então, tecnicamente, eu não vi o final. Cara, eu vi exatamente pra gravar o podcast. E assim, fico grato por isso, porque assim, se não fosse o podcast, eu com certeza nunca mais ia fazer. Ah, não, vou ver o Snyder Cut. Não tem motivo pra ver se você vai falar a respeito dele. Mas sabe uma coisa que é interessante? O Zack Snyder, ele precisa de um editor da Marvel, né, no colo dele, porque o cara não consegue fazer um filme de duas horas e meia, sem tensão. O Zack Snyder precisa de uma intervenção. Não consegue. É isso que ele precisa. Ele precisa de um roteirista e precisa virar diretor de fotografia. Slow motion da Lois Lane na cafeteria, lembra disso? Pariu. Música épica com o Batman num burrico na montanha. O mais interessante, é que os caras pegaram, desses 70% é que os caras assistiram numa coisa que saiu no streaming, ou seja, tu poderia assistir um pouco e dizer, bah, não, vou assistir depois, né, vou assistir, sei lá, é comprido, são 4 horas, eu vou levar, sei lá, uma semana pra assistir, mas eu vou assistir tudo. E as pessoas não voltaram, 70% tipo, não só não assistiram até o filme, mas não voltaram pra assistir o filme, né, aí não. Que tá. Isso é o que é o mais não, impactante, né? Algures, elas tinham coisas melhores pra fazer, tipo, sei lá, tirar uma unha travada. Viver, né? Viver é uma coisa mais interessante. Tipo, é. Emily em Paris, né? Ver alguma coisa muito melhor. Ver um filme do Martin Scorsese, né? Claro. Ver o irlandês, né? É. Ainda no quesito Marvel, tem o filme aí, Pantera Negra, Wakanda Forever, que tal, não sei nem se sai mesmo esse ano, tá marcado pra sair esse tá ano. Tá uma zona, né? Tá muito. Mas tá esperando a tá muito bonita se vacinar, né, cara? Tá na treta e até agora, e agora com o aumento dos casos de Covid, é provável que não liberem as fronteiras, então a Letícia lá provavelmente em Wakanda, né? Não vai poder ir gravar nos Estados Unidos. Não vai poder ir lá em Wakanda gravar, né? E é foda que isso quebrou as pernas. Porque, cara, todo o lance com o Chadwick Boseman, obviamente, quebrou as pernas da Marvel, né? Porque o Pantera Negra seria um líder de uma nova fase dos Vingadores ideal. É um personagem carismático, que tem uma importância muito grande, sabe? E aí o cara vai, morre. Oh, tinha uma presença que o Capitão América nunca teve. Exato. Não, o Chadwick Boseman como Pantera Negra era incrível, cara. Ele claramente seria um líder de uma nova formação dos Vingadores. Aí o cara vai e morre. As pessoas, porra, a Shuri é uma personagem carismática, né? E tem o lance que ela pode herdar, talvez. E aí vem a Letitia Wright e vira uma merdeira antivacina, que tem chip, que é coisa do diabo. Caralho, maluco. Mas ela é cientista, cara. Ela tem propriedade pra falar sobre isso. Ela entende. Ela é do gabinete alternativo. Cara, o caso dela foi muito filha. Me ajuda a te ajudar, né, cara? Porra, colabora também, né? Foda. Ela vai usar o filme pra fazer a explicação do QAnon. E aí os caras estão nessa, né? Estão dando aquela desculpa de que ela se machucou durante uma cena de ação e que tá paralisada até agora porque ela tá se recuperando. Mas isso acho que já tem uns 3-4 meses. Você vê como é uma boa atriz, né? De interpretar alguém tão inteligente e ser tão burra, né? Mas, cara, eu não sei se essa treta com ela não tava rolando bem antes de começar os rumores, porque a atriz que foi escalada, tipo, olha só, aquela série da Ironheart vai sair, sei lá quando, deve faltar mais uns 2 anos pra sair aquela série. E os caras escalaram a atriz um tempão atrás e ela vai participar do filme. Tipo, ela tá no filme, foi, né, tiraram, tem foto do bastidor dela no filme e tal. Então por que que tu colocaria uma, né, uma jovem, negra, gênia no mesmo filme onde já tem uma personagem de destaque, que é uma jovem, sabe? Eu não sei se já não tava algumas tretas assim, os caras, cara, vamos aproveitar que a gente vai inserir, que a gente vai introduzir essa personagem. E já vamos dar uma rasteira, né? Caso essa louca continue enchendo o saco com essas histórias malucas, a gente só substitui uma gênia por outra e era isso, sabe? Eles estão encaminhando Jovens Vingadores aí, e cada série tá surgindo, pipocando um ou dois personagens do Jovens Vingadores. Da formação original, falta o Hulkling, né? Do Jovens Vingadores. Ah, deve e trazer essa menina aqui. Tecnicamente, o Rapaz de Ferro, porque. É, que é o Kang. É que vai ser essa menina. Mas aí você tem que apresentar o Kang primeiro pra depois apresentar o Kangzinho. Não, mas você já apresentou o Kang. Não o Kang que vai ser o vilão. A gente apresentou um Kang. De qualquer forma, eu já vi aí rola aquela boataria, né, de Reddit falando que o plano de contenção seria ou promover o Mbaku lá, a Pantera Negra, ou trazer Michael B. Jordan de volta, né? Tipo, não morreu e temos um novo Pantera Negra e segue o barco. Mas estava dormindo. Puxa do multiverso, porra. Tá saindo de Maduro aí nesse filme, hein? Pra ser o Pantera Negra? Quem? É justo, é verdade. Qual é ela de Pantera Negra? A Lupita Nyong'o? É verdade, se fosse... Não, se fosse tem a Danai Gurira também, né, cara? Que pode fazer... Pois isso. É. Não, mas tem um monte de personagem aí caindo de Maduro, hein? Faz a tropa Pantera Negra, bicho. São vários Panteras e 3-4 atores fazendo. Ah, não duvide, cara. Não duvide que não vai ser um troço assim. Eu tenho certeza que agora depois do primeiro filme tá cheio de erva de Pantera pra todo mundo, né? É que tinha alguém, é tipo assim, a avó do Pantera Negra tinha uma mudinha em casa, né? Que ela sempre tava guardando pra fazer. Ela plantava pra consumo próprio. Assim, tipo suco de fruta gummy, né? Todos eles vão tomar. Então, Pantera Negra, não faço ideia do que vai acontecer com esse filme, nem se sai esse ano. Se sai esse ano, acho que não sai, não. Cara, o foda é que é o meu filme favorito da Marvel até hoje, que é Pantera Negra, apesar do CG ruim da luta final. A luta final, nossa, cara, né? É triste. Não, eu sei, eu admito. Mesmo sendo meu preferido de toda a Marvel, era é melhor triste. Era melhor ter virada de parecia que tava jogando PlayStation. Não, é a pior parte do filme facilmente, né, cara? É. Com certeza. Colocaram, mas eu tô muito preocupado com essa continuação, cara. Eu acho que essa continuação tá muito bichada. Falando em bichado, né? O Capeira fica, né? Ele fica cutucando. Temos um Morbius, o grande filme desse grande bicho, personagem nossa. Da Marvel. Por esse grande ator. O ator é bom, né? Apesar de que tá passando. Já, ele pulou o corguinho aí já no. Do Coringa pra cá, né? Do Coringa pra cá, ele. Ele, né? Ele tá virando novo. O cara do. Johnny Depp. Isso, obrigado. Que eu gosto do Joaquin Phoenix falando sobre o Coringa, porque, tipo, não, foi um papel normal, eu fiz, vida que segue, não fica com toda essa mística de que, o Coringa me deixou maluco, tem que fazer tal coisa. Não. Apesar de que ele não precisa falar que algum personagem deixou maluco, porque ele... Ele é maluco. É maluco já, ele né? É. Desde Gladiador, né, bicho? Tipo, ele deve ter falado, não, eu deixei o Coringa maluco, né? Não, peraí, Gladiador? Eu sou o pai do Coringa. Pô, o personagem dele no Gladiador, cara, que ele é o Cômodo. Ah, tá falando do Joaquin Phoenix, é porque ele trocou de Coringas e atores, eu fiquei confuso há muito tempo. Então aí tem... Do Morbius, você tá falando de Jared Leto, né? Ou não? Sim, agora sim. Morbius eu acho que vai ser uma merda, essa é a minha opinião sobre Morbius. Não, mas cara, eu acho que é piada. Mas você acha que vai ser pior do que Venom? Essa é a pergunta correta. Vai ser sucesso e vai ser por causa do TikTok. Eu acho que vai ser pior do que Venom, cara. Cara, mas aí que tá. Eu acho que o Venom fez sucesso porque o personagem Venom tem um certo apelo. Exatamente. Infantil. É famoso. Não, o pessoal identifica, né, a cara dele. Já teve um filme pra apresentar a mais gente. É, agora o Morbius... Sabe quem que é essa porra desse Morbius? Uhum. Cara, que história boa tem do Morbius no gibi. Não, isso se a Sony não fizer o que estão fazendo em... Cara, boa tem um Venom. Em Doutor Estranho... Não, o Venom tem umas histórias legais, cara. Mas, tipo, se não fizerem o que estão fazendo em Doutor Estranho, que é... Viram que o Andrew Garfield fez sucesso pra caralho, mete umas cenas dele, que também a internet... Já tá comprando a ideia, né? Que eu lembro quando saiu o trailer, tem aquele Homem-Aranha com assassino escrito na parede, e todo mundo falou, porra, que universo se passa? Porque isso aí é o uniforme do Tom Maguire. Agora já tá os memes no Facebook. Olha aqui! É o uniforme do Andrew Garfield. Onde é o uniforme do Andrew Garfield? Aquela porra, cara. Cara, é na real. Isso aí. Não, o foda é que, tipo assim, era um problema que a Sony tinha, né? De ter que criar um universo aí pra quando eles recebessem o Homem-Aranha de volta, eles terem material pra trabalhar, porque eles não iam ter os personagens da Marvel, né, que ajudaram o Homem-Aranha a crescer, mas, cara, tem o Kraven também, e agora também vai ter o filme do Kraven também, vai ter, né. Tem que fazer o Kraven e a Rosa, né, fazer uma novela na Globo. Kraven e Magá. Né? Mas o... Tá piorando, cara, né? Esse filme do Morbius vai ser a Rainha dos Condenados 2022. Cara. Vai ser um filme de vampiro muito, muito, muito, muito ruim. Não tem pra onde fugir. E o vampiro é roqueiro e tal. E E é tudo muito ruim. Eu não consigo ver esse filme ser bom, ainda mais depois do Venom, né? E eu acho que vão carregar naquela. Cara, é certeza que o Jared Leto vai querer trabalhar isso do drama, do personagem, da maldição do vampiro e não sei o quê. Mas se tu não sou sofrido. A rainha dos condenados, cara. Nossa, aí, eu fico pro banco de sangue dos Estados Unidos, né? Porque vai aparecer um ator aleatório do nada querendo fazer alvoroço lá pra entrar no personagem, sabe? Eu fico imaginando o cara que veio com esse pitch aí, com a ideia de vamos fazer um filme do Morbius, porra. Não, mas isso daí deve ser o contrário, Catena. Vamos pegar aqui e a gente pode fazer um filme do Homem-Aranha, sei lá, Morbius, não. Ratos, Rocket Racer, aí ele... Os Executores, né? O Cardíaco. Silver Sable, será que tá nesse meio? Esse deve Lula Lelé pode meter casos. Aí no meio também. Paulo. Deve ter sido um daqueles casos em que os caras tinham um roteiro de um filme de vampiro que a Sony ia fazer. E aí eles. Oh, que personagem que a gente pode fazer? Que personagem que a gente pode fazer? Ah, tem esse vampiro, roteiro de filme de vampiro. O que se a gente der umas mexidinhas aqui, vira um filme do Morbius, hein? E aí. Não, eu tenho certeza que a Sony. Filme do Coringa foi isso, cara. Sony tava catando os personagens da Marvel, ver o que ela podia usar, e um dos executivos falou. Não tinha aquele filme de vampiro que fez sucesso alguns anos atrás? Tá aí, vamos repetir. Aí vira um Morbius Crepúsculo. Nossa! É. Cara, eu sinceramente, eu não vi o segundo Venom até hoje. Vi o primeiro e achei horrível. Mas fez muito sucesso, né, cara? Tipo, eu não sei. Eu vi o primeiro Venom a trabalho e eu ainda assim queria meu dinheiro de volta. Eu não sei. Aqui o segundo? Eu não vi o segundo. Eu não sei exatamente qual a magia negra a Sony fez pra esse filme despertar tanto. Tanto é carinho, hein? Carisma do Tom Hardy. Pelo que eu tava lendo em alguns sites, parece que no Venom 2 eles abraçam a galhofa de ser filme ruim de propósito, trash, tosco. O filme só tem uma hora e meia de duração, sabe? É quase um filme pra TV. Carnificina, como é que pode, né, gente? Porra, e ainda é um cara que eu gosto muito, que é o Woody Harrelson. E pior que, tipo assim, porra, se você vai ver os lançamentos da Marvel, assim, tem, sei lá, tem 15 títulos com o Venom, assim, mas... Mais 15 com o Deadpool, né? Tipo, tá assim. Quem é o Venom hoje em dia na Marvel, Real? O Venom continua. Ainda é o Flash Thompson? Não, tem dois. Porque na verdade. Tem o agente Venom. Não, é o. O Venom original, caralho. Ed Brock. E o filho dele. Porque o Ed Brock, ele tá no espaço e o Ed Brock tem poder de Venom na Terra. Eita porra. Então o Flash voltou a ser. A não ter pernas e não ter nada. Acho que o Flash morreu. Louco. Eu acho que foi isso. Mas o Venom, inclusive, eu acho que nesse momento que a gente tá falando, não tem revista mensal do Deadpool. Tá morrendo, graças a Deus. Mas olha, o pessoal não fala aí que o Venom do Cates, Donny Cates é maravilhoso, é bom demais. Mas, cara, o Donny Cates consegue fazer qualquer coisa ficar bom. É o motoqueiro, depois do motoqueiro fantasma cósmico, eu acredito em qualquer coisa. Viu o fantasma cósmico, é aquele que andava com o bebê Thanos? Com o bebê Thanos, é, sim. Isso é bom mesmo. Isso é. E quando você descobre a identidade do motoqueiro fantasma cósmico, é o Justiceiro. É, cara, bom demais, cara. É, sim. Mas eu não tive a manha de ler esse Venom aí não, que o pessoal falou que é muito bom. Eu só li o... Tem até um brasileiro na equipe. Com essa saga do Venom. E eu gostei da resolução final do King Black. É porque acaba, né? Não vai ter mais e fica bom. Não, né? Não. É porque, assim, eles colocam o Venom como a entidade desse... O Nu, o Deus do vazio. E aí ele coloca também a entidade oposta, que é o Capitão Universo. E ficou... curioso. Foi uma boa ideia. Parabéns, Donny Cates. 3 palmas. Vai embora. Falando em... Capitão Universo, temos o filme do Adão Negro, né, que não tem nada a ver com o Capitão Universo. Rapaz, muito louco, a minha esposa me falou hoje quem era o ator que vai fazer o Adão Negro, que é o ator daquele meme, né? Então, moleque meio feio, deixa eu achar aqui, peraí. Não, o Adão Negro é o The Rock. Ah, não, desculpa, eu tô pensando no Adam Warlock, continue. Caralho. É, são Adões, né? Tem o Adão Negro, Adão e Eva e o Adão Arnold. É o Adão Branco aquele ali, desculpa, continue. É o Adão Amarelo, na verdade, né? O Adão Arlock. Tipo a ou Laranja. Cara, eu não tenho nenhum interesse em assistir esse filme do Adão Negro. Eu confesso que eu quero ver por causa da Sociedade da Justiça, né, que vai estar no filme. Vai fazer. Ah, eu nem isso, eu tenho medo. Cara, eu assisti até os episódios de Smallville que tinha ali a Sociedade da Justiça. É. Vai fazer muito. Apesar que eu não vou mentir, eu tô curioso pelo Pierce Brosnan como Dr. Destino, como Senhor Destino. Aí, isso eu tô curioso. Mas, cara, é a única coisa que eu tô curioso. Cara, eu faz tempo que eu não vejo o Pierce Brosnan. Ele deve estar velhinho, né, cara? Tipo, o último filme que eu vi dele... É pra fazer um super-herói, quero dizer. Não, ele tá só com o cabelo e barba branca, só não tá com a mão do cara. Inclusive. Mas o último filme que eu vi com ele foi aquele do Jack Chan, que é bonzinho lá do Estrangeiro. Mas ele já tava, tipo, um senhor, assim, sabe? Caraca, é verdade. Estrangeiro é o Pierce Brosnan, é verdade. Uhum. É, eu achei o Jack Chan mais velho do que ele nesse filme. Pô, e o primeiro cara, papel. O Jack Chan tá um velhinho chinês, né? É, fazendo papel de drama. Foi muito bem, Jack Chan. Tá? Os James Bonds envelhecem bem. É igual aquele filme do Schwarzenegger, que a filha dele tá virando zumbi também. Pô, é mó legal esse filme, cara. Sim, sim. É um drama bem legal. Mas é Adão Negro, cara, mais um filme de vilão que vai ter que virar herói, né, cara? Porra, velho. Vocês acham que corre o risco desse filme virar um filme do The Rock genérico? Sim. Tipo, ele vai poder ele tirar o uniforme e vestir uma calça caqui. Vai pra floresta da Argentina. Não, pessoa, tipo, termina com, sei lá, porque vai ter flashback e vai ter tempo presente, né, nesse filme. Tipo, sei lá, o Adão Negro fica lá esquecido, aí o The Rock, com sua calça caqui e camisa bege, acha, né, hoje. As remanescências do Adão Negro original se transforma no tempo presente. Cara, vai dar um... Vai... Eu espero que não. Cara, as cenas dele no Egito vai dar um... Será um TBT na galera com o Escorpião Rei, né, cara? Aquele maravilhoso filme. Pô, mas é legal, cara. Não, eu acho, não, pior do que o Escorpião Rei é o Escorpião Rei no Múmia 2, né? Que aí cara, ele meio pior, escorpião, né? Pior que Escorpião Rei é você assistir os outros, o 2, o 3, o 4 e o 5. Teve mais, o pessoal tinha lutadores de MMA, assim, tem tipo, tem o Pezão no filme, tem o Randy Couture, cara. Randy Couture, é, o Roy Nelson. Roy Nelson no Egito, caralho. É muito estranho, cara. Tem um que é o Billy Zane, que é o vilão do filme. Olha, Billy Zane é o fantasma, não é? É. E tem aquela cena maravilhosa que ele pula do avião e cai em cima do cavalo. Sim. Coitada dessa virilha, né? Mas, cara, fato completamente aleatório, como a gente já não fez o toque suficiente. O filme do Fantasma é o motivo que meu pai até hoje odeia o Billy Zane. Porque o meu pai gostava pra caralho de ler a cheira do Fantasma. Aí ele tem raiva do Billy Zane até hoje. Ele viu o Titanic e falou: olha lá, filha da puta que estragou o Fantasma. Cara, eu quero falar que o Billy Zane de vilão, ele é vilão do Titanic, pô. Ele não é o mais vilão do Zoolander também, ou não? Ou no Zoolander ele é só um extra? Ele é o iceberg. Que foi que é o vilão do Titanic, porra. Não, ele quer roubar o DiCaprio da Kate Winslet, é o contrário. Até eu acho. Não, é o contrário. O DiCaprio que talaricou ele, porra. Ele ia casar com a Kate Winslet. Ele só era a pedra. Você olha assim, ele assim, não, você é minha. Aí você fica, aham, tá bom, cara, senta lá. Ai, vilão do Titanic, essa foi maneira. Mandou bem. Foi boa. Twitter isso aí. Cara, o vilão. Cara, você leu e não entendeu. O vilão do Titanic não é o iceberg. O vilão do Titanic é a arrogância humana. É o capitalismo. O iceberg só tava ali. O erro do Titanic foi amar demais. Mas Titanic se passa no mesmo universo. Foi, eu gosto daquela fake news de que o capitão falou que era um navio que nem Deus afundava. Aí Deus foi lá e afundou só de sacanagem. Pra mostrar. Peraí, isso é mentira? É, pô. Deus tava lá na canoa de quarta-feira. Mas né? Qual parte? Partindo pra esse fosse que Deus não existe. Eu estudei em escola católica, pode... teve todo um terrorismo em cima da gente com essa história. Cacete, filhos da puta. Essa história do Titanic é a versão megalomaníaca da caixa de ovo no porta-mala, né? Sim. Meu Deus, filho da puta, mata todo mundo, mas salva os ovos. É igual aqui teve também uma empresa que pegou fogo, assim, né? E era uma empresa tradicional de família, e a família tava passando por dificuldades. Aí eu lembro que aí as pessoas começaram a postar fotos da empresa que foi pegada, que pegou fogo. Aí falou: olha só que maravilhoso, né? A única sala que não pegou fogo era uma sala que tinha uma foto de Nossa Senhora. Então, Nossa Senhora, né? Eu falei, mas pô, que filha da puta, né, cara? Tipo, protege a própria imagem, né? Só essa sala. E matou o resto das pessoas. Só essa sala. Matou três crianças, matou, mas salvou a foto dela. Né? E da próxima vez, os caras deviam colocar a imagem santa em todos os cômodos, né, da empresa. Não, é que tipo, você pra que usar roupa anti-chamas, né? Você se cobre com foto da santa. Tirar o extintor de incêndio do quarto e colocar uma foto de santa, né? Exato. A minha sogra, no passado, teve uma enchente na casa dela, e aí ela, a primeira coisa que ela salvou foi o presépio, que ela tinha acabado de pagar, por favor, R$2.000. Ela pôs pra cima da geladeira. Aí a hora que a galera comprou... Era um presépio? Ah, era um presépio, cara. Enfim, cada um investe com sabedoria, né? Aí a galera começou a entrar... Tem gente que acha de gibi, né? Os irmãos dela começaram, olha, gente, a enchente pegou tudo, menos o presépio. Aí a galera começava a fazer o sinal da cruz, como se fosse um milagre da salvação. Pô, desgraça. Com telhado de casa boa, a primeira coisa que a minha mãe salvou foi a versão Omnibus que ela tem da Bíblia, que ela tem uma toda de luxo, assim, com detalhe dourado e tudo mais. E a televisão comentário de casa morreu. Diretor? Tem biografia dos papas, tem todo um negócio assim, comprou uns anos atrás. Aí reclama que eu compro de vizinho, mas ela compra versões de luxo da Bíblia, sabe? Notas do autor, pô, esse preço. É igual aquela galera. Notas de rodapé de São Paulo. Não, tem que vir com umas páginas não traduzidas. Páginas estão lá em aramaico ainda, sabe? Pra dizer que respeitou a obra original. Quando acontece acidente, a pessoa não morre, fala, nossa, que sorte, né, que não morre. Fala, não, sorte seria que ela não tivesse acidentado, né, cara, na verdade. Só acho que o menino tá torto ali, né. Aí, o próximo filme aqui da lista é o filme que eu não faço ideia do que vai ser, que é Aquaman e o Reino Perdido, que também tá listado pra esse ano. E, cara, eu tô achando estranho que, tipo assim, tirando aquela foto do Jason Momoa gordo, conversando com o diretor do filme, não tem mais nada, né, sobre esse filme, assim, não saiu foto, não saiu porra nenhuma, né, sobre esse filme. Mas é o mesmo diretor, né? Aí a molhada da água de novo. É o James Wan. Mas os filmes da DC estão meio nessa vibe, né? Pega o Adam Negro, também não saiu quase nada. É, o Batman. Quer dizer, o Adam Negro é um videozinho, né? Tá bem divulgado, né, o Batman. Mas agora demorou, né? Foi meio na história. O Batman era pra ter sido lançado ano passado, o Batman, né? É, ele foi empurrado, né? É. Ele foi empurrado 3 vezes, né? Tipo, tem atrasou dois anos que esse filme tá pronto, já. Mas Aquaman é uma parada que eu acho meio bizarra, porque, tipo assim, eu gostei do filme saindo do cinema, e aí eu sempre discuto com o pessoal do Mansão N, que, tipo, eles acham um dos melhores da DC, e cada vez que eu penso no primeiro filme do Aquaman, eu penso, ok. Sei lá, parece que eu gosto menos. Cara, eu acho que o Aquaman é horrível. Eu acho que o Aquaman é o filme da DC mais parecido com o filme da Marvel. O que pode ser... né, dependendo da percepção, pode ser uma coisa boa ou uma coisa ruim. Eu gostei do filme, mas assim, é um filme esquecível, né? Mas sei lá, eu sinceramente, eu assisto filme de super-herói como comfort food hoje em dia, assim, sabe? Tipo, Algures, Aquaman, né? Não, tipo, eu gosto do filme do Aquaman, mas é que, tipo assim, quando eu paro a pensar, por exemplo, O Esquadrão Suicida agora de James Gunn, pra mim virou o melhor filme da DC, desse universo expandido, assim, o mais legal. Sabe? E não é, mas, pô, melhor que Birds of Prey? Pô, eu gosto de Birds of Prey. Você não respondeu minha pergunta. Quem é melhor? Ah, Esquadrão Suicida. Mas o Aquaman é um filme que, tipo, eu acho que a galera realmente não esperava que fosse ser um filme bom e acabou ficando na memória, tipo, porra, esse filme é muito bom. E ele é... O Birds of Prey que você fala é o do Aves de Roupinha da... Isso, Aves de Roupinha. Isso, não, isso. Não a série Mulher Gato. Mas eu não entendo como não pode da galera que é muito filme, cara. Melhor que o filme, né? A série? Eu acho que é o melhor filme da DC dessa fase nova pra mim. É, porque eu assisti, cara, eu achei um filme de ação, porra, foda. Eu gosto, eu acho um filme legal, cara. Você está sendo inocente, você sabe onde a galera pegou Hans. Mulher! E o que eu tô falando é assim, eu acho que esse filme não recebe o amor que ele deveria receber, porque ele é um filme muito legal, cara, muito legal. Cara, não tem o problema do final ruim, de 90% dos filmes. Pô, e as cenas de luta são muito boas também, cara. E a liberdade criativa, né? Aquela hora em que a Arlequina endoida, ela começa a ver flor, passarinho, fica um efeito legal. Eu acho que a gente... Acho que teve essa discussão no MDCM. Eu acho que todo filme da DC que já entra com essa proposta de, gente, vamos esquecer o Snyder, e o Aves de Roupinha foi um desses, já entra com o dano dos fãs, que não é tão grande, né? Porque os filmes do Snyder também não foram esse grande sucesso. Mas aí você adiciona o fato do Nerdola não gostar de mulher protagonista, e é um filme basicamente em que as mulheres são fortes, são independentes e os homens são os merda, aí você toma um dano um pouco maior dessa galera, e aí vem Rotten Tomatoes baixo, vem a galera boicotando, né? E eu acho que já era um filme que não daria uma bilheteria extraordinária mesmo sem esses fatores, aí eu acho que acaba caindo no esquecimento. Mas pra mim, só fica atrás do Esquadrão dessa nova rodada da DC, mas, tipo, fica em segundo lugar, assim. Ô, Roberto, o Rotten Tomatoes baixo não, é 80%. mais do público? 79, nada. Peraí que tá aqui com... O Rotten Tomatoes tá falando pra eu desligar o AdSense. 78 do público. Ah. Olha aí, ó. Fake news. You are fake news. Eu acho que curta sim. Só que o lance é que essas pessoas são arrogantes. Por causa da... Eu não gosto do filme, mas acho que o filme não fez bilheteria por causa do Rated R, cara. Porque tem a Arlequina, cara. Se fosse PG-13... A meninada toda ia ver esse filme, pra assistir esse filme, sabe, no cinema. Então, aí é mais rachação da rachada, que nem a gente diz por aqui, da Warner do que do próprio filme, né, cara? Eu vou falar, o primeiro filme do Aquaman é um filme muito mais parecido com Thor 1, assim, no sentido de ser um filme... formulaico, com terceiro ato de CG e não sei o quê. É, parece um filme tentando ser um filme da Marvel, saca? Cara, o que eu acho legal nesse filme do Aquaman, no primeiro, é que, tipo assim, eles usam todos os vilões do Homem-Aranha, do Aquaman nesse filme, assim. Todos. Era bem aquela coisa do tipo, cara, não vai ter outro. Foda-se. Não vai ter um outro filme, é. Uma raia. Gasta tudo que você tem nessa porra aí, né? Aí foi o filme da DC que teve mais bilheteria, né? É, foi o azarão, bateu bilhão, né, cara? Pois é. A Liga da Justiça não bateu bilhão. Mas eu acho que nem Mulher Maravilha conseguiu fazer. Acho que ele foi o que mais fez, não foi? Foi a maior bilheteria desse DCU. É. Maravilha foi 800 milhões. O maior foi o Aquaman. Acho que de qualquer filme da DC, né? De qualquer filme baseado em personagem da DC, ele com certeza foi a maior bilheteria, porque nenhum outro fez um bilhão. É. Ah, e tem que lembrar sempre que Aves de Roupinha, pra voltar ali, pegou o começo da pandemia no meio, né? Sim. Eu não lembrava. Começo da pandemia no meio. É, não. Tanto que no meio do lançamento dele. E o Oscar ia ser entre Sonic e Aves de Roupinha, né? Era a piada do. É, exatamente. Nossa, eu não lembrava disso, cara. Eu lembro, eu acho que o Aves de Roupinha estreou em janeiro, aí em fevereiro começou. Fevereiro? Putz, foi colado na pandemia, fechou tudo, cara. Foi durante ainda a passagem do filme no cinema, então. Foi o último filme que eu vi no cinema, inclusive. Por isso que eu tenho bem lembrado disso. O último filme que eu tinha visto na pandemia era Bloodshot, cara. Com certeza. O último do Vin Diesel até hoje foi o Sonic. É horrível. Bom, tirando isso, ainda temos o Homem-Aranha no Aranha-Verso 2, parte 1, né, cara? Já anunciaram que o filme vai ser quebrado em dois. Vai ter o Thanos. Não, mentira. esse é o voto esperança. Esse vai ser legal. Já tem, né? Já tem anunciado o Homem-Aranha 2099, né? O Homem-Aranha japonês. É, o Homem-Aranha japonês, exatamente. Então. Caralho, será que dublado vai ter o Miguel O'Hara falando pau? Tem que ter, cara. Eu acho que não, eles não se ligam nessas referências. Eu acho que esse é o filme... Aqui no Brasil, que vai ter gente falando que ele tá pedindo rola? Ah, com certeza. Mas eu acho que esse é o filme de herói que eu mais tô esperando, cara, 2022. Eu acho que esse é o único. Cara, vai ter o melhor Aranha, o Miguel O'Hara. Verdade. Nunca o Aranha que manda os vilões calarem a boca, porque ele fala pouco. Cara, era muito ruim aquele universo de 99. Mas é porque vocês têm memória afetiva. Não, não. Homem-Aranha é bom, cara. Agora, X-Men 2099, meu era, Deus, cara. Que coisa horrorosa. E o Ravage? Ravage, o homem do lixo, né? O velho louco do lixo. O que eu penso nisso é porque a gente, nos anos 90, a gente queria um universo que estivesse começando pra gente entender tudo. E qualquer coisa que aparecesse, a gente achava bom. Seja 2099, aqueles de ser 2099. Eu tenho uma puta memória afetiva, porque eu lembro que quando saiu o Homem-Aranha 2099 pelo Abril, saía também o Batman de Ventures e meu pai me dava R$5 por mês de mesada pra eu comprar os dois. Então eu comprei. Tipo, tem toda aquela lembrança de subir a rua pra ir na banca de jornal no domingo pra comprar e tal. Pau no meio da rua. Pau! Eu acho que o lance do 2099 no filme tem menos a ver com o fato do tipo, sei lá, o pessoal adora e tal, e mais a ver com a questão estética de ele, já que estética é a palavra que a gente tá usando aqui no podcast, né, a palavra do dia. Eu não gosto. E mais a ver com a estética visual mesmo, pra tu ter Homem-Aranhas com visuais bem diferentes uns dos outros na animação. Vender boneco. Aliás, que tipo, esse é um personagem que todo mundo gosta, coisa assim, sabe? Aliás, senhor Roberto II, o Homem-Aranha no Aranhaverso, o primeiro, é um ótimo exemplo de filme cheio de fanservice e participações que tem uma boa história, amarrado. Sim. E estética de quadrinhos. Estética de quadrinhos, que eles até roubaram lá o Rei do Crime do 5 e 20. Não, mas compara... Tá, não, ô Catena, falando sério. Compara a estética que foi usada. Eu sei que uma é animação... O Augusto está fixado nisso, né, cara? Compara a estética usada no Homem-Aranha, Aranha-Verso. E no Hulk. Mas tá mais perto porque é desenho, Algures. É óbvio que é mais perto de quadrinho, a estética. Não, é que animação. Mas tu pega o Scott Pilgrim, por exemplo. É um live action. E eles trabalharam com todas essas idiosincrasias dos quadrinhos e ficou tribom. Mas olha a diferença. Isso quer dizer, de quem sabe, de quem entende da narrativa de quadrinhos. É isso que eu tô dizendo. Só isso. Ele continua sendo um baita de um diretor. Mas essa foi uma decisão merda no filme do Hulk. Me desculpa vocês falarem, mas eu vou falar. Enfim, Homem-Aranha no Aranhaverso, acho que é o único filme que tá todo mundo aqui mesmo pilhado pra ver, né? Eu acho que é o único que eu tô pilhado. Tem alguns outros filmes que eu tô interessado. Curioso. Mas não dá pra dizer que eu tô empolgado pra ver, Top sabe? Agora, esse do Homem-Aranha eu tô. Tô bem, bem, bem empolgado pra ver. Eu tô na Liga do Super Pets. Eu tô com o remake do Maluco no Pedaço, não, mentira. Que vai ser um drama. Que dramático. Porra, sejam tão animados com Missão Impossível 7? Eu não sabia nem que essa franquia. Vocês tiram onda, mas, pô, essa franquia da Missão Impossível tá bem boa, cara. É um filme de ação, né? Eu acho que eu vi só até o 5, então eu não sei. Do 4 ao 007 do nosso tempo, né? Eu só assisti o 1 porque era. Na verdade, calma. Só o 2 que é mais ou menos, assim. O resto não, o 2 é ruinzinho, vai. Agora não, o 2 é diferente. É, mas se você pensar no 2 só como filme de ação, é legal, cara. É um filme legal de ação. É que é o Ethan Hunt sozinho, né, cara? No Missão Impossível 2. Esse que é o problema. Tipo, foda-se a equipe, né? Eu acho que o problema do 2 é que ele vem, tipo, é o filme mais Matrix do Missão Impossível, porque os outros têm até mais ação, só que eles conseguem fazer de uma maneira que não fica tão caricato, acho. O segundo não é um filme de Missão Impossível, é um filme do John Woo, tipo, e ele tá tentando, parece que o John Woo tá tentando imitar o John Woo e multiplicado por 2 pra fazer um filme Hollywood, saca? E mesmo, sei lá, outra face... Né? Ele tá. Tudo câmera lenta e chuta arma pra cima na areia e pula atirando e todas as coisas que ele faz, só que 10 vezes. Eu ainda prefiro o primeiro porque é do Brian De Palma e porque o Robert Redford quadrinizou a adaptação oficial. Caralho. Mas eu gosto do primeiro, eu gosto bastante do primeiro. Lembra, né? O sucesso que foi o primeiro? O primeiro eu assisti no cinema, puta, foi na época. Foi bem. Sim. Você lembra que era? Que a galera sentava no corredor do cinema. Isso. E a ceninha dele pendurado lá pra... Virou um ícone. Clássico, né, cara? Um ícone. Sim. Mas voltando para os filmes super-heróis, tem The Flash, né, cara? Que vai sair também, que é um filme aí que promete ser um festival de participações, né? Já tivemos fotos aí de flashes diferentes no set. Já tem o papo da confirmado já, né, que a Supergirl vai estar no filme. Temos o Batman do Ben Affleck fazendo a participação final, né, se despedindo aí do universo DC cinematográfico. Temos aí o Michael Keaton, né, voltando pro papel do Batman, né, cara. Então esse também é um filme que eu acho que essas participações, esses fanservices todos aí devem dar uma bombada nesse filme do Flash aí, cara. Eu acho que vai ter uma galera. Pra mim, esse filme já nasceu cansado, sabe? Tipo, é porque ele corre ainda há muito tempo mas atrás. Mas é porque você é Marveco, por isso, cara. Triste, cara, porque assim, ó, esse filme vai sair depois do Doutor Estranho. Então a Marvel vai ter feito dois filmes falando de multiverso enquanto cheio a DC não fez service, nenhum. Né? Nenhum. Cara, a DC praticamente criou esse conceito dos quadrinhos. E não fez nenhum filme até agora. E quando o Flash sair, a Marvel vai ter feito dois. Cara, isso me deixa... E eles nem podem usar o nome Flashpoint, né? Porque já usavam o segundo Homem-Aranha. Esse filme foi derivado da série da CW? Não, eu tô falando. Não, é o Flash ruim, cara. Esse que é o problema desse filme. Não, tem dois Ezra Miller. Tem dois Ezra Miller. Bate na cara. Então, eu acho que esse filme vai se fuder, porque o Ezra Miller não é um bom ator, não é um cara. Não carrega. É um péssimo Flash, né? Né? Pois é. Tipo assim. Pô, você não gostou da cena dele? Não é. Então, a gente sabe que o Snyder, ele não é um diretor de atores, né? Ele é um cara que, tipo assim, deixa o ator fazer meio que quiser, porque ele não tem as manhas, né? Cara, o Ezra Miller foi aquele que a gente comentou. Ele construiu uma personalidade perturbada do Flash. Nitidamente vê um cara dodói, tá com um pezinho no incel, né? Que é um cara, né? E tem probleminha ali, né, cara? Cara, e se bobear, o Snyder chegou assim, pensa que você vê tudo em câmera lenta e quando as pessoas estão andando muito devagar, você pode fazer o que você quiser. Eu não duvido que o Snyder tenha falado isso. Cara, você é um cara nobre porque você poderia apertar os peitos dessa mulher, mas você não aperta. No máximo, você faz umas paradas meio bizarras, mas não chega longe demais. Cara, muito. Caralho. Você fica acariciando ela no meio de um acidente de trânsito, né? Em câmera lenta. Mas nunca de forma sexual. E a construção da cena é horrível, porque é em câmera lenta, a mulher tá tipo com a boca aberta, olhos arregalados, objetos fálicos vermelhos espalhados por todo o enquadramento. E ele olhando aquilo, sabe? Meu irmão, não tem como. Tipo, o cara obviamente tá fazendo cara de que tá tendo um pensamento sexual, não romântico, sabe? Ele tava pensando, cara, eu quero muito ver várias vezes essa mulher em situação de perigo. Na melhor das hipóteses. É tipo assim. Eu vou causar acidentes muito, né? Para salvar essa mulher, né? Mas, gente, eu acho muito válido. Esse filme do Flash, que é o filme que finalmente irá acabar com o Snyderverse, pra sempre. Mas oficialmente, até porque os outros filmes meio que já cagaram pro que o Snyder fez, né? Não, mas vai oficialmente falar pau no cu do Snyderverse, agora vai ser oficial. Tudo multiverso. Então, esse tá dando que falar aí porque, segundo eles, esse filme vai redefinir o universo DC aí, o que vai ser pro cinema, né? Tem o filme da Batgirl também, confirmado, que o Michael Keaton vai ser tipo o mentor dela. Cara, com a Canário Negro, do filme de Aves de Roupinha. Cara, esse filme é a cara do filme que nunca vai sair. Se eu fosse apostar dinheiro... André, mas tipo, já tá elenco, já tá... A Liga da Justiça várias vezes teve, né? Também com elenco. Esse não vai sair. É, não sei, mas eu acho que vai depender muito do resultado do Flash, como tudo, né, na DC, não. Né, eles apostam muito no resultado, então, tipo assim, o Flash é meio que a pedra fundamental dessa nova parada aí. Estão falando da nova trindade, vai ser com três mulheres, né, tipo, vai ser lá a filha do Superman, a Batgirl e a Gal Gadot, né, de volta. O Henry Cavill, eu não sei exatamente o que ele fez aí pra... Ninguém querer ele de volta na Warner, né? É um nerdão safado, ele foi crime. Coxou o computador, não pode confiar nesse tipo de gente, não. Eu não sei se é só isso. Eu já levantei aquele lance que, tipo, cara, quando. Ele foi o único cara do elenco da Liga da Justiça que meio que entrou na onda de queimar o Snyder. Ele falou que quando saiu o filme do Josh Whedon, ele falou que ali era a única vez que ele viu o Superman como um Superman de verdade, foi naquele filme que até então ele achava que ele não tinha interpretado o Superman verdadeiro no cinema e tal. Então, tipo assim, não tava errado. Não, ele tá certo nessas colocações. E aí eu falo, se a Warner tava com birra do Snyder... Cara, era pra eles abraçarem o Henry Cavill, né, e chorar junto e dar uma franquia nova de filmes pra ele. Mas, cara, por algum motivo, falou, não, esse cara aí, não. Supondo que a Warner se importe... Muita foto comprometedora dessa galera, porque não é possível, cara. Mas supondo que a Warner entenda DC, o que a gente sabe que não acontece, querendo ou não, o Cavill, ele tá ligado diretamente ao Snyderverso. Assim, mais até do que o Batman. A Mulher Maravilha surge aí, mas ela já se desvencilhou. Eu acho que eles vão querer outro Superman, porque o Superman é uma das pedras fundamentais da DC, né, cara? E depois do que o Snyder fez, sei lá, tipo, lembra você coloca Kevin Costner falando pra você deixar um ônibus cheio de criança afundar, eu acho que aí é ladeira abaixo, né, pra você desvencilhar essa imagem. Pode ser isso, né? E depois... O mal do chefe, e o chefe voltou de férias e pegou ele falando, cara. Ele tinha esquecido o negócio. Cara, e é incrível que ninguém cita, né, aquela... Que esse Superman é esquizofrênico, né? Porque ele vê o pai dele depois lá no Ártico, conversa com o pai dele morto, né? E ninguém explica aquela porra daquela cena, tipo... Não, é poesia do Snyder. Que isso, cara? Tipo, e ele podia fazer isso... A figura paterna dessa geral. Faz sentido o Superman ser um genocida. Não, mano, a mãe dele é fala que a humanidade não merece ele, cara. Que criação é essa? Porque o pai dele nunca falaria o que o pai dele, o fantasma do pai dele falou no Ártico. Porque o pai dele sempre foi ao contrário. Sim. Sempre foi, salva ninguém, não. Clark, se segura. É o objetivista, meu filho. Salve sua vida mil vezes antes de salvar uma criança. Esse é o. O que prova que o fantasma tá na cabeça do Superman. Hein, Roberto? Você falou aí da. Você falou da mãe do Superman, que talvez não seja a mãe, talvez. Quem tenha sido casado com o Kevin Costner seja o caçador de Marte. Exato. É verdade, né? Talvez o caçador de Marte que criou o pequeno aí, Kevin. Caçador de Marte que não ajuda ninguém, né, bicho? Aparece no final da casa de verão do Bruce Wayne. Todo homem. Mas assim, eu acho que a partir do momento que a mãe do Superman fala, meu filho, salve pessoas, aí é o caçador de Marte que matou a Martha Kent e substituiu ela. E disso ela é igual ao marido. Reversa, né? Alienar seu filho pra fazer o bem, o que os pais não querem. Cara, mas eu vou falar. Sabe o que vai acontecer? A Marvel vai pegar e vai botar o Superman pra ser vacinado. A Marvel vai botar o Henry Cavill pra ser alguém, cara. E vai fazer um sucesso da porra. Vai. Tô falando, ele ser o Hércules, porra. Não, saiu um comentário aí do Hyperion, né? Que talvez, estamos falando de... Pô, cara, vai fazer Superman assassino de novo? Hyperion é não, foda. Não, gente, presta atenção. Se colocar o Esquadrão Supremo como uma versão oposta da linha do Chesse do Snyder, pronto. Aí fica lindo. Cara, pensou toda vez que ele entra em cena, fica escuro. O Esquadrão Supremo vai ser uma Liga da Justiça boa, vai ser bizarro, né? Tipo, eles vão ser bonzinhos, diferente da Liga do Snyder. Eu iria muito. Porque o Super-Homem do Snyder, ele é tipo o Hyperion, só que sem justificativa, né? Que o Hyperion tem um negócio do governo americano, ele blá blá blá, o Super-Homem só tinha paz filho da puta. É basicamente isso. Cara, um personagem que eu gostaria que a Marvel usasse era o Sentinela. Eu acho que seria um personagem legal. Puta, mas são os robôs. Tem uma vibe mesmo meio. Roberto II que gosta aí do Sentinela. Nossa, não, cara. quando o Paul Jenkins fez ele Miracleman, beleza, mas quando ele entra no Novos Vingadores, aí eu não posso ser apagado da realidade, aí eu vi que tem esse negócio aqui chamado Vácuo. Tanto personagem eu não li nada do Sentinela. Não, bota ele pra fazer o Miracleman mesmo, cara. Miracleman do... Não, então, a minissérie do Paul Jenkins é legal, mas quando ele entra no universo Marvel, nossa, que personagem merda, cara. Ah, eu não sei, eu nem li Manata, eu tô pensando mais na minissérie mesmo, porque como personagem, a ideia dele é legal. E aí ele tem uma vibe mais, pelo menos na minissérie original, ele tem uma vibe Superman, só que não chega a ser uma cópia, entre aspas, né? Não chega a ser uma cópia direta, né? Porque tem uma história mais específica e tal. Então eu acho que seria uma boa sacanagem com a DC o Henry Cavill fazer o Sentinela. Mesmo que o Sentinela seja louro nos quadrinhos, né? Mas tudo faz. Bota o Henry Cavill como Magno logo. Magno, porra! O Magno ia ficar legal também. Podia ser o Hércules também, aí, ó. Hércules também, o Taika. Ia ser filho do Russell Crowe. Vai ser o Kraven, cara. Ele já ficou de bigode. Já tem o peito peludo, ele tem que ser o Kraven, o caçador. O Kraven é o Henry Cavill, ele nasceu onde? Ah, nasceu. Nasceu na Inglaterra. Ele é inglês. Ele é inglês, né? Capitão Britânia, uma boa pronto, também. Tá pronto. É, mas ele não é loiro. Eles são homens bombados. Ele mas pode ele não tudo. É loiro. Ah, tem razão. Ele vai ser o novo Wolverine, né? Porra, não. Tá, pô, tá bom de Wolverine galã, né? Bota de ciclope. Cara, é tipo assim. Poderia ser um ciclope gostoso. Muito velho. Mas o ciclope é gostoso, lojinha. O Cavill tem perfil pra fazer qualquer um desses heróis aí, né, cara? Ele é meio tipo. Tipo, fisicamente é tipo Chris Evans também, que podia fazer qualquer super-herói, assim, né, cara? Tipo, é verdade. Aquele branco genérico, assim, que pode daqui a pouco. Que tem o queixo quadrado, o desenhado. A cara heróica padrão, né? É. Desenhado por John Byrne. Exato, todos eles desenhados por John Byrne. Marvel, Henry Cavill, Capitão Britânia. Beijo. Já mandei e-mail. Mas no... já tem até fanart com isso aí. Tem com ele, tem com o Christian Bale. Eu fiz uma fanart muito escrota dele como Hércules uma vez. Eu lembro que eu mandei pra Gay o Simone. Caraca, esse filme cara, eu acho vai que ser muito bom. Acho que tá eu fiz cagando. uma dessa dele como Hércules e o Russell Crowe junto com ele com o Zeus. Que até o Márcio reclamou da... Ai, o Russell Crowe não é tão alto assim. Eu falei, cara, mas no gibi o Zeus é altão. É, mas não tem como ser assim. Porque não existe computação gráfica. Vai ficar feio. O cinema não consegue. Não consegue. Eu falei, Aquele desenho do Alex Ross que ele fez o Danny DeVito de Wolverine. A tecnologia do Senhor dos Anéis foi perdida lá no... O Santoro, né, foi chamado pra fazer o chefe porque ele tem 3,12 metros, né, de altura, né? Mas pode ver que ele só aparece ali quando o outro tá de joelho, né? Pra fazer a massagem no pescoço. Não, foi o Rodrigo Santoro que falou que tinha chamado ele pra fazer o Aquaman. Demais, se eu não me engano, ele fez teste pra Aquaman. E a Bruna Marquezine. Marquezine e a outra lá, as duas que iam ser a Supergirl, só que aí não puderam viajar e aí perderam o papel. O Rodrigo Santoro na conta do Bolsonaro, hein? O Santoro conta numa entrevista que ele gravou lá o Esparta aqui no Brasil. Ele não contracenou com ninguém, foi tudo fundo verde. Nossa, que louco. Mas o 2, né? Não, o 1 também. Um também? Até que tem aquela cena que o Xerxes põe a mão no ombro dele e conta que não era a mão do cara lá, esqueci o nome dele, Gerard Depardieu. Gerard Depardieu, Obelix. Gerard Butler. É. Ah, caralho. Eu vi uma entrevista contando isso aí. O Rei Nicolau, né? É. Mas o que o Rodrigo Santoro podia fazer quem no universo Marvel ou DC? O Roberto da Costa. Grande Roberto. Mas ele tá velho já, né? Não, pois é, acho que ele tinha que ser um cara mais adulto. Assim. Ele podia ser o Gambit, né? Pra pegar esses personagens éticos. Porra! Né? Cara, ele faria um Gambit bom, hein, bicho? Surfista prateado. Surfista prateado, acho que não é ruim, não. Ficaria legal mesmo. Não, mas é um cara prateado, pode ser qualquer um, né, gente? Pô. Tem que botar o Eduardo Esteves. Pode ser o Fred Mercury prateado, vai dar na mesma. Chega pro Adorno, cadê mamãe? Ele podia ser o Corsário, o pai do Ciclope. É, porque ele tá velho já, né? Exato. Não dá mais pra fazer. Mas ele não já tá, tipo, vovô garoto, assim? Vovô garoto. Nova, né? Quase garotão. O Corsário existe nos quadrinhos ainda? Existe. Cara, o Henry Cavill podia ser o Gladiador também, né? Já que estão falando de analogias ao Superman. Ah, também. Pintar ele de roxo, né? Botar um faz um canozão bonito. Um cano roxo. Porra. E o Rompirma podia ser o Omak. Cara, o Rompirma tá muito. Tá legal, hein? Tá muito veinho, né, cara? Esse filme da Netflix mesmo, a gente viu. No Sons of Anarchy ele já não tava muito novo, né? É, mas ele ainda tava maromba ainda, verdade, né? O Sons of Anarchy tem uns 8 anos. Por aí, é. É. Tava maromba. Pega o David Harbour, então, pra colocar no lugar do... Romero como Mac. Mas aí o podcast de Sons of Anarchy que nunca aconteceu, hein? Nunca. Mas vai acontecer, Catan. Vai acontecer. De 10 anos a gente. É igual pode ter geografia. É, e o de futebol, anos 90. Aí tem o filme aí da Liga do Super Pets, né? Que o Catena tava falando aí, uma animação aí com do Super Pets. Alguém gostou daquele trailer que saiu? Já saiu, verdade, esse filme já tá quase pronto. Como eu assim? Nem lembro. Como falar disso? Eu nem lembro. Teve um trailer no DC Fandom, eu achei bem... filme pra quem tem, pra quem tem criança, gente. É pra nós. Eles não somos o público-alvo. Achei um filme muito infantil esse. Mas vai ter referência e os adultos vão ver. Zack Snyder's Super Pets. Achei que ter muito piadas de cunho sexual disfarçadas, né? Zack Snyder's Super Pets são os cachorros sem vacina antirrábica, né? Tudo. Não, rinha de cachorro. É? Bocujo. Mas, sim, o que eu achei legal. Mas aquele filme que ele fez legal. Das corujinhas não é bonitinho, cara, o Snyder? Aquela pô, animação. Tem jogo desse filme. Ah, né? aquela animação das corujinhas. Quem assistiu ganhou um real, hein? Os Guardiões de alguma coisa? Quem viu esse filme mesmo, né, cara? Não. Cara, eu não conheço. Ele saiu logo depois de Sucker Punch, sabe? Eu não conheço ninguém que assistiu esse filme, cara. E, tipo assim, é uma animação meio que infantil, né, cara? Infanto juvenil, assim, né? Que feia, né? Assustador. Doutrinação objetivista. Quer dizer, nem sei. Né? Pensões meio humanas, assim, me torna meio estranho, né, cara? Mas, cara, uma coisa que eu gostei nesse. Doutrinação objetivista nesse filme. Ah, mas deve ter. Deve ter. Não cara, são tudo meio peinado. Mas é filme pra quem tem criança pequena. Pra nós aí, pro. É. Café, mas né? O que eu gostei do Super Pets é a ideia é da ideia, que é tipo assim, é pet mesmo, tipo, o Krypto é o cachorro de estimação do Superman, do Clark, sabe? Isso eu achei legal, a ideia da premissa eu achei bacana, mas não gostei muito do trailer, não. É o Krypto, o Ace. Pensou a DC lança NFT do Krypto? Que é o gato da Supergirl. Krypto moeda. Exatamente. Aí. mas vamos pular agora para séries, né? As séries da Marvel vão ter aí Miss Marvel, Cavaleiro da Lua e Mulher Hulk, né? Que todas saem esse ano. Cara, a Mulher Hulk. Eu tô interessado pelos três, cara. Eu acho que vão ser interessantes. Mas é que nem eu falei, tipo, tirando do Aranha no Aranha-Verso, não tem nada que eu teria, tipo assim, só super empolgado, mal posso esperar. Mas cara, são três que eu tô interessado. Mulher Hulk, eu tô assim, será que eles vão seguir aquela vibe seriado de advogado? Ou será que eles vão pegar o lance tipo, John Wayne? Ellie McBeal com superpoderes. É, ou cara, eu pensei nisso. Harry Mason, ou será que eles vão fazer o lance da quarta parede? Tipo, que o Bird acho que eles podem fazer um pouco dos dois, né? Eu acho que é meio. Eu acho que vai ser Dumbo. Mais Ellie McBeal, porque tipo, ela tipo, paralisando a câmera, ela dando aquelas olhadinhas, tipo o Kevin Spacey. Fleabag. É, o Fleabag também. Eu acho que vai ser extremamente decepcionante, cara. Isso é muito difícil. Como todas as séries da Marvel. É. Vai desperdiçar todas essas coisas, vai ser uma série, tipo, sei lá, o Demolidor na segunda temporada. Vai ter um mistério jurídico que ela resolve como Mulher Hulk, não vai ter quebra de quarta parede, não vai ter porra nenhuma das coisas. O cara vai ser uma empresa de seguro que contrata super vilões pra destruir prédios. Isso, alguma merda assim. Aquela transição. E o vilão vai ser a melhor amiga delas, basicamente. Vai ser a Jéssica. Não, mas eu li que ia ser uma comédia de advogados, então acho que tá mais na vibe Ellie McBeal do que... Até no trailer, mais né, tem uma cena que tá ela e o Bruce vestido meio... Parece aquela do Capitão Kirk com o James Spader. Esqueço, Boston Legal. Sim, é... Boston Legal? Era isso? Era Boston Legal. É o... Putz, como chama? É Lei... Lei Order. Não. Lei acima de alguma coisa, mas é um lance assim no português. Lei acima de tudo, boa, né? Lei Desordem. Peraí, o trailer não, já saiu. Lei de ordem é Brooklyn Nine-Nine. Justiça Sem Limites é o nome. Isso! Do Justiça que era Sem muito, muito legal, cara. Parece era tipo mesmo. De filme de justiceiro, assim, né? Tipo. É, não, legal é que, tipo assim, era uma série naquela época aí, tipo, ah, o cara de direita e esquerda, no final, eles estão sempre tomando aí um uísque, mas só porque os dois são muito ricos. Então eles são. É aquela esquerda americana que. Cara, eu gostava muito de quando começava a ver Parks and Recreation dublado, as primeiras temporadas era As Confusões da Leslie, que era o nome da série. Nossa senhora! Aí eu acho que depois da terceira temporada eles começaram a usar Parks and Recreation mesmo em português. Mesmo. Mas tem um subtítulo, não tem? Não tem mais. Não tinha. Mas, tipo, As Confusões da Leslie era um título muito legal, cara. Mas, pô, Miss Marvel deve ser uma sériezinha adolescente, levinha, né? Cavaleiro da Lua, cara. Eu acho que Cavaleiro da Lua vai ser a série que mais vai deixar a gente puto, porque vai desperdiçar tudo aquilo que a gente pensa do personagem, aquele lance da loucura dele, das personalidades. Pô, mas aí botaram o Oscar Isaac, que tem cara de dodói, porra, tem que usar. Sim, não, e isso é pior, que tem um puta ator, né, cara, ainda, né, pra fazer o personagem, e aí vai ser uma série merda, tipo essa do Gavião Arqueiro. Só que é pior, não, cara, pior, Hel, vai ser aquela série que os três primeiros episódios vão ser geniais, e o final vai ser uma bosta. Vai ser mais tipo o Loki e o WandaVision, saca? Que no começo parece que vai ser muito louco. O que é real, o que não é real. Não, aí eles vão contar o que é real, fica tranquilo aí. E não, cara, o teu amigo vai ser o vilão. Então, eu acho que... O melhor amigo vai ser o vilão, verdade. Peraí, o que é, Pelé? Fala aí. Eu nem lembro mais. Cara, das três, Cavaleiro da Lua é a que eu tô mais empolgado. Não, porque tem o Oscar Isaac que tem olho parado, ator problemático, cara de maluco, e combina com o personagem, mas porque eu acho que a Marvel tá meio que começando um caminho dos heróis urbanos, trazendo o Demolidor e o Rei do Crime de volta, e deixando a trama lá do Gavião Arqueiro mais em Nova York, e se isso for um pouquinho mais desenvolvido nessa série do Cavaleiro da Lua, esse lance mais urbano da Marvel, que eu gosto, puta, eu acho que tem um potencial, assim, mas como vocês falaram, pode também ser jogado pela janela e foda-se, né? Eu acho que você vai se decepcionar. Provavelmente. É, mas se a gente pensar bem, essas três séries que estão aqui, tipo assim, elas têm até mais potencial do que a WandaVision, o Loki e o Gavião Arqueiro. O Gavião Arqueiro, assim. Elas tendem a ser mais lineares, talvez não Mulher Hulk, né, que pode fazer essa brincadeira da quarta parede, mas, por exemplo, acho que a série mais assistida da Marvel foi Falcão, né, que é a mais linear de todas. Assim. A Miss Marvel, cara, tipo assim, foi o último fenômeno de quadrinho aí do público jovem da Marvel aí nesses últimos, sei lá, 6, 7 anos aí, cara. Essa personagem fez um sucesso do caralho, assim, teve um monte de quadrinho elogiadíssimo, assim, né, cara? Então, tipo... Acho que o público do quadrinho vai assistir, mas... pra fazer a diferença? Não, e mais que isso, eu acho que não adapta bem pra série. Ela não vai esticar. Mas então, é isso que eu tô falando, tipo assim, material pra fazer, pra ser promissor, tem, entende? É isso que eu tô falando. Não, eu não tô falando que vai ser, eu tô falando que esses três têm potencial. O Gavião Arqueiro tinha lá, né? Mas pode ser uma malhação genérica. Tinha, mas não tinha também, né, cara? É aquilo que a gente falou, tipo, o mínimo que a gente esperava de uma série do Gavião Arqueiro seria que tivesse, sei lá, pelo menos umas cenas de ação boa, né, cara? Mas não, eles até ensaiaram aquilo que a gente falou, né, de plano-sequência, aquela sequência deles fugindo no carro, né, mas, tipo, ficou por isso mesmo. O Jeremy Renner, ele sugou toda a diversão que podia ter naquele seriado, cara, eu acho incrível. Cara, a pessoa chegava do lado dele e ficava... É um dementador, né, é tipo um dementador, né. Sim, tanto que a melhor coisa da série é a Kate Bishop com a Helena, né, cara. Sim, cara, foi... Cara, que erro, né, cara? Que se fosse as duas desde o início na série... Pô, né, não, cara? Tanto que estão falando que a Kate vai estar em Viúva Negra 2, né? Sim, porra, do caralho. Isso é foda. As duas são muito carismáticas, cara. Não, e cara, eu não consigo entender o que esse Jeremy Renner cansado, né? Tipo, caralho, parece o Bruce Willis no... Cara, é foda que, tipo, eu reclamando disso. E aí os acionistas da Marvel lá no meu Twitter falam: ai, ele acabou de perder sua melhor amiga, ele está traumatizado, ele está triste, ele está não sei o que. Eu falei, caralho, ele acabou de recuperar a família dele, como que ele está triste, caralho? Na verdade, a tristeza dele é a tristeza de quem ia ter um filme de 200 milhões de dólares e que virou uma série do Disney Plus, assim. Não, mas questão, se ele acreditava que ia ter um filme do Gavião Arqueiro, é porque ele é otário. Ah, mas sabe uma coisa? Ah, Homem-Formiga. Homem-Formiga, Márcio. Ia ter um filme do Gavião Arqueiro e Viva Negra, né? Juntos, né? O projeto inicial. Mas o Kevin Feige só falou que originalmente a ideia era um filme. E aí depois eles conversando acabou virando uma série. Ou seja, o Jeremy Renner trocou menos trabalho por mais dinheiro, por mais trabalho e menos dinheiro, provavelmente. Mas o Homem-Formiga, se não me engano, no livro da Marvel, aquele livro amarelo da Marvel, fala que foi o primeiro personagem que o Stan Lee tentou levar pro cinema. Seria como ele era ruim, né? Não, você tem que lembrar que o Homem-Formiga só saiu porque o Edgar Wright fez muita questão e pra depois puxar o tapete dele. Sim, ele tava em desenvolvimento bem antes, né? Bem antes do Homem de Ferro. E foi trailer, indo, foi indo, foi indo, foi indo, até que aí foi demitido. Gente, a série do Gavião Arqueiro, ela é meio que ela é broxante pra gente, né, cara? Porque o público geral, assim, curtiu a série, sabe? Mas curtiu. Mas mesmo. Foi a menos assistida. Mas todo mundo gosta. É, né? É o público geral. Não, tipo, gosta, a Marvel já tá no ponto de tudo que ela fizer, a galera, tipo, ou acha ok, ou acha bom. Tipo, ruim, ruim mesmo. Sabe? Não, mas a questão é, a gente tem que pensar assim, não é quantidade de bom versus ruim. É sim, é que a quantidade de bom vai diminuindo. Né? Tipo, ninguém tá nem assistindo direito. Esse mas negócio. Esses produtos são feitos a longo prazo. O negócio é ouvir o agora, o dinheiro agora, e o que vier depois é lucro. E tem aquele lance que a galera sempre fala, né, de série de conforto, coisa assim. As séries da Marvel, principalmente essa primeira leva, podem ser séries de conforto, porque a Marvel já pavimentou o caminho que as pessoas conhecem pelo menos quem é esse personagem. Sabe, então não tem que começar do zero, se apresentando, porque muita gente às vezes fica com preguiça, tipo, ah, vou ver alguma coisa. Aí o cara vê Friends pela milésima vez, porque ele já conhece tudo de Friends. Então acho que a Marvel, nessa primeira leva, já que as desse ano de 2022 vão ser todos os personagens novos, ela fez séries de conforto. Por mais que fossem séries inéditas, entendeu? O público já sabia quem eram aqueles personagens. É, sim. É. Mas a gente, se a gente pensar, por exemplo, na iniciativa que eles tiveram antes na Netflix, por exemplo. Que, porra, que fez um barulho, né, cara? Aquelas séries, apesar de algumas horríveis, né, cara? E temporadas subsequentes também bem mornas, assim. Mas, cara, aquelas séries fizeram um sucesso. O Demolidor acho que foi líder de acessos na Netflix durante um bom tempo, assim. A primeira temporada do Demolidor é muito boa. Isso, o Demolidor fez muito, as pessoas sim, assinarem Netflix. Teve muita gente que não sabia a existência disso e assinou pra ver Demolidor. Não, Jessica Jones também, cara. Jessica Jones a gente esquece. Também, foi muito boa também. Muito sucesso. Eu vi uma porque Jessica Jones a queda foi maior, né? A segunda é uma merda. E a terceira pior ainda. Eu vi uma matéria recente, cara, falando que a série do Demolidor ainda é uma das séries mais assistidas do Netflix. E na semana do filme do Aranha, ela tava no top 10 mais assistidos da Netflix de novo. É porque ela tem muita estética dos quadrinhos. É, tanto que o ele foi o único que sobreviveu, né, cara? O Kevin Feige lá falou na entrevista que se a gente ver alguma coisa do Demolidor no futuro do universo cinematográfico da Marvel, vai ser com o Charlie Cox interpretando ele. É, já teve o Rei, né? É, sim, e a gente já viu ele também. E o próprio Charlie Cox, né? No filme. Mas ele é bom, cara. E aquela luta bosta do Rei na série do Gavião. Do Gavião. Bota um dublê ali e faz um negócio um pouquinho mais... É foda mais... porque, tipo assim, porque esse rei dessa série, ele não tem o background de lutador fodão como ele tem nos quadrinhos, né, cara? É. Ele é só um cara gordo bolado. Só não, no máximo ele fecha a porta muito bem. É isso eu acho que inclusive, no Gavião Arqueiro, eles puxaram muito mais pro gibi do que na série do Demolidor. Ele dá uma flechada, ele joga quente, parece boneco do Hermes e Renato. Sabe? É, ele parece ter super força, né, cara? Ele é um sabedor de pincel, pô. Não, achei engraçado. Tipo, da série, ele apanha do... Ele é o do Lee do Romita, da fase do Homem-Aranha. Mas eu acho muito doido que, tipo, ele apanha do Demolidor e dá trabalho e perde fácil pra Kate Bishop. Meu amigo, ele tomou uma flecha no peito, ele foi atropelado e ele só parou com uma explosão a queima-roupa. O Demolidor não tem super força, cara. Mas também tem muita gente falando que não é o mesmo rei daquele universo. Não, né? Não, mas não é, né? Não, é o rei do samba, pô. Da série da Netflix. Não é o Netflix é o 427 e o MCU. Ainda, né? Que vai virar. Uma hora vão dar número pra esse universo, vai ser pior, né? Não, eu já vi site nerd levando teoria que por causa do... Tipo, são do mesmo universo da Netflix e do Gavião Arqueiro, mas por causa do Blip ele perdeu o submundo, por isso que ele tá meio na merda, e ele tá meio atrapalhado e tentando recuperar com a gangue do agasalho. Inventaram todo mundo. Emocionado aí. Cara, o Kevin Feige já inventou a ideia, inventou entre aspas, né, a ideia de variante na série do Loki, que era pra ter a desculpa perfeita pra poder pegar quem ele quisesse, o ator que ele quisesse de outras séries e não precisar se preocupar com transformar essas merdas em canônico. Então ele pode pegar lá o, sei lá quem do Agents of S.H.I.E.L.D. e Agents of S.H.I.E.L.D. continua sendo não canônico, sabe? É, cadê isso, o agente Coulson, gente? Coitado. Eu nem sei. Ah, quando terminou a gente da S.H.I.E.L.D., o que aconteceu com ele? Ele morreu ou não? Eles continuaram? Ah, nem sei, cara. Não, a gente da S.H.I.E.L.D. acabou? É, não acabou? Acabou. Acabou antes da... No meu coração, acabou depois da primeira temporada, já que tava... Não, mas ela teve uma conclusão, assim, tipo, um capítulo final, tal, ou não? Simplesmente parou? Teve uma última temporada. Teve, né? Teve sim, eu só não assisti. mas eu sei que teve. Ninguém assistiu. Não, eu sei que tem a ver com Viagem no Tempo. Eles vão parar nos anos 30, eu acho, no, na criação, tipo assim, na época da 30, 40, não sei, na época da criação da Shield. Com a gente Carter e tudo? A gente Carter eles também vão pulando. Não é canônico mais? Então, tá um papo aí de que a Hayley, o que é? A2L, o nome dela, como que é? Isso. Hayley A2L. Diz que ela assinou contrato pra fazer não só voz, né, da personagem, mas estão falando que ela deve voltar, né, provavelmente do multiverso da loucura aí, ela deve fazer a versão live action da Capitã. Mas isso é da Capitã. Eu ia gostar, cara. Eu gosto da atriz. Eu achei que ela ficou bem no papel. E as personagens do Arif é interessante. Eu acho ela muito mais foda que o Chris Evans, por exemplo. Eu acho que ficaria uma, entre aspas, né, nova Capitão América. Perfeito, cara. Perfeito pra mim. Ah, será que vão trazer o James Spader? Eu falei isso no programa passado e o Lojinha falou: é, e o Falcão, que é o Capitão América? Foda-se o Falcão, né? É, não sei o quê. Ela ficou me recriminando, porque eu também falei isso, que eu preferia que ela fosse a nova capitã do universo do que ficar. Não, mas eu gosto que ela seja. Que ela não seja uma Capitã América, sabe? Eu gosto que ela. Eu acharia legal ela. Mas ela é. Tomando esse lugar de liderança. Porque ela é uma agente fodona. Ela tem posição de liderança, ela tem voz ativa. Isso é legal, assim. Né? Mas ela é da Bretanha. Exatamente. É Capitã Bretanha. Ela é da Bretanha. Ela segurou a onda enquanto o Capitão América dormia. Sim. Não, mais ou menos, porque o Capitão América depois voltou no tempo e casou com ela. Então ela nem percebeu a. Ah. E ficou quieto, né? Não falou nada das coisas que ia acontecer. Ele voltou pra linha do tempo. Ah, foda-se, o cara já lutou muito, mano. Alternativa. Não vá pra Nova York. O Steve Rogers é o cara que pode literalmente falar assim: ah, foda-se, isso é pro Capitão América do Steve Rogers do passado. Não, cara, a melhor parte disso é que isso não faz sentido com a explicação de Viagem no Tempo dos filmes. Mas exatamente. Vamos deixar pra lá, né? Não, mas pior que faz, cara, porque o Doutor Estranho fala exatamente... Todo mundo fala, não, porque eles criam uma linha alternativa, mas o Doutor Estranho fala que se você voltar no tempo, no ponto exato em que você criou a linha divergente e restaurar, tipo, volta ao normal, é isso que ele fala. Pois é, mas o Capitão América ficar no passado não é fazer isso, esse que é o problema. Assim, se ele devolve todas as pedras e aí volta na encolha, entende? A única coisa que... Mas, tipo assim, isso é que nem o cara. E se eu imprimir dinheiro e ninguém descobrir? Tipo, não é assim. Não, eu tô falando que as linhas alternativas. Ele ia alterar só a história dela, né? Porque ela provavelmente era casada com outra pessoa e os filhos dela tinham outro pai. E é um efeito borboleta, né? Mas talvez não. Talvez ele já era o marido velho dela. E a gente. Tem essa teoria também. Não. Pois é, teria que ser isso. Inclusive. É um lance do paradoxo. É Marvel antes do Loki. Então ele beija a própria sobrinha. Mas a gente tá discutindo uma coisa que nem os roteiristas e o diretor do filme dos Vingadores entendem, né? Porque eles tretaram por causa disso. Porque os roteiristas falaram: não, não tem linha alternativa. E o diretor falou: não, tem sim. Falou: não, não tem, tem. Aí falou: então fudeu. Nem os caras, todo mundo demitido. Cara, mas a única maneira de aceitar esse lance do paradoxo é se ele de alguma maneira perder a memória. Porque sem chance que ele ia ficar quieto sem falar tudo que aconteceu. Setembro, né? E assim, a parada mais bizarra é que se ele sempre esteve lá, ele tinha uma neta que deu em cima dele jovem sabendo que ele era o alvo. É, então, tipo assim, ele tem que. Entendeu? Tu começa a abrir uma caixa de Pandora. Não, mas ela era sobrinha, não era? Ela era sobrinha. Sobrinha da PEG, não tem ligação assim, com ele. Porra, esse velho é muito bonito. Não, se eu achar estranho, ele jovem por aí, eu vou dar estranho, sabe o que é? Era no enterro da Peggy Carter, tipo assim, ter um Capitão América velho carregando. Que era o marido da Peggy, numa ponta do Capitão. O Capitão América novo na outra ponta do caminho e ninguém perceber, entende? Que era o mesmo cara. Peraí. Era o mesmo cara. O da PEG é parecido demais, né? Com o Steve Rogers. Mas ele tava de bigode. Então, pra... bom. Idiota. Cara, eu vou te falar que essa linha temporal do Capitão, pra mim, é mais fácil de aceitar do que a explicação da anciã Monja Coen lá, que ela fala que não pode existir uma realidade sem as joias. Ou seja, quando o Capitão volta no tempo e devolve as joias, a realidade deles fica sem joias e vai se fuder. Vai se destruir. Não é isso. Não. Ela fala que você tirou, você tem que pôr de volta. Basicamente. Senão vai dar merda. Vai dar merda. Ela fala que as joias precisam existir pra parada do tempo. Vocês estão vendo por quê? Não, mas as joias daquela. Daquela realidade, as joias só deixaram de existir porque o Thanos exauriu elas, entende? Mas, tipo assim, existiam joias. Mas já cumpriram a missão. Inclusive, ele usou as joias pra fazer as joias não serem mais necessárias, se você for querer ser. Eu falei mal de Vingadores e o MDM me corrigiu pra falar bem. Isso eu jamais esperaria. Tem que falar direito. Tem que falar mal com propriedade. Não pode falar qualquer merda. Não é assim. Como assim não pode? Tem que ser embasada. Tem regra aqui agora. Não, e a linguagem dos quadrinhos de Guerra Infinita. Aí, vindo pra DC, a gente vai ter a série do Pacificador, né? Que muita gente... Vai semana que vem, né? Que os influencers aí já viram, né? Obrigado pra essa série. Você já viu, Roberto? Não, eu não tenho acesso. Talvez eu veja do Assassímio, pra ver como eu sou prestigiado, né? Você não é, você é da segunda divisão. Sou, tô ali, terceira fileira ali, eu sou tipo o Arqueiro Verde, só que... Caralho, vai sair como Assassímio no Brasil? Mas alguém tá interessado nessa série? Se não sair como Assassímio, eu sou contra. Caralho, eu acho muito difícil, mas é um nome tão bom. Cara, mas a série do Pacificador... Tá, porra, os trailers estão tão bacanas, engraçados, mas é meio que, tipo assim... É meio que o Johnny Lawrence do Karate Kid, né... Com superpoderes, assim, né, cara? E é aquela série que tem o potencial de dar errado, da galera Dodói não entender que tá tirando sarro deles? Ah, e ele vai virar ícone da extrema-direita? Isso! Eu vejo muito potencial pra isso, cara. Como é que é o nome do cara do vai virar o coach, pacificador coach, no, vai ter um perfil no Instagram? Frases do pacificador motivacional. Pacificador bolado. Pacificador sincero. Evangélico. Pacificador opressor. Pacificador sem paz. Esse nome é muito bom. Pacificador opressor. Não, vai ter aquela pacificador mil grau, né? Não, mas essa é uma putinha. Aí aquelas frases, né, dizendo que era da Margaret Thatcher, né, tipo, Margaret Thatcher, né, frases assim. Cara, mas essa série tem uma grande chance, sim, de ser mal interpretada. Mas eu acho que tem um potencial pra ser uma série muito boa, cara, pelo material que tá sendo visto até agora. Eu acho que... É o James Gunn que tá envolvido também? Ele tá produzindo, não sei se ele vai dirigir todos os episódios. Né? Produtor. Mas ele é o showrunner, a ideia dele. Sim. E eu acho que ele vai dirigir alguns episódios. Vai ser bom, então. Vai ser bom. James Gunn, eu confio. Eu acho que vai ser uma loucura, assim. Vai ser aquelas séries meio nonsense, assim, né? Meio desenho animado, né? Deve ser. Eu falei no Mansão Wayne que ele consegue a proeza de, numa cena que tem um tubarão gigante tentando comer uma mulher que controla ratos, a coisa mais bizarra é um homem branco de cueca, que é o pacificador, né, cara? Então tem potencial aí essa série pra loucura. E é um tubarão feito pelo Stallone, não pra vamos... Ele de cueca era bem potencial mesmo. O Catena já ficou de olho na maloca dele, né? Na manjula. Eu vi um review dos primeiros episódios dessa série, e uma das coisas que os caras comentaram pra adicionar essa história aí dele virar ícone, futuramente ícone do extremo direito, que o pai dele, porque tem toda a treta, né? Tem toda a história do pai dele ter treinado ele. O pai dele é nazista, né, cara? É um nazista. Exatamente, então, tipo, a resenha fala que tem algumas coisas, porque o pai dele é o Robert... Pattinson, não. É o Batman. Jason Patrick. Robert Patrick, né? Robert Patrick. O Exterminador do Futuro, o T-1000. E ele... E daí, na série, tipo, o cara que fez a resenha falou que pode ter gente que vai ficar bem desconfortável, porque ele é isso, ele é o cara... Bem, bem preconceituoso, bem extremista, e ele fala várias coisas que pode deixar as pessoas desconfortáveis, assim. Então, né? Mas olha, se tem um cara que consegue fazer uma sátira direito de exagerar o suficiente pra só o mais retardado do mundo achar que não é uma sátira, é o James Gunn, cara. Ele vai, ele, tipo assim, ele não vai fazer uma sátira pela metade que o cara vai pensar, ah, ele tá me elogiando aqui quando ele bota esse nazista aqui enfiando uma estátua do Hitler no cu. Né? Tipo, ele tem, tipo, ele consegue exagerar o suficiente pra o pessoal não pegar tanto assim. Eu espero, né? Ah, mano, minha... Não Olhe Pra Cima. Olha a reação da galera Ancap pra esse filme, cara. Ah, tá, pois é, mas o não Olhe Pra Cima é muito sutil. O James Gunn nunca foi sutil. Cara. Não é sutil, Máximo. É esfregar na cara que essa galera... Não, mas é sutil assim. Ele não exagera, tipo assim, não tem o pessoal... Não tem, assim, o... Não é caricato. O filho do Trump falando assim... Não é caricato. Ah, cai essa merda aqui, cara. Eu quero que mate os pobres. Mate os pobres, eu odeio. Eu vou me banhar no banho no sangue dos pobres. Não tem isso, entendeu? Ele é... Ele não exagera na... O personagem do Jonah Hill tem, na hora do discurso, falar, tá? Todo filme fala... que tem um Jonah Hill é explícito, assim. Claro que também a gente não pode, né? Também não dá. Aí, foda-se, né? Claro que a culpa não é do James Gunn, não é de quem quer que seja, né? Por se o pessoal não entende, né? Mas. Mas que tem esse potencial, tem sim. Eu fico meio receoso desse, de personagens escrotos desse tipo assim virarem protagonistas. Serem protagonistas, né? E cair também no gosto da galera, assim, né? Tipo Capitão Nascimento, sabe? Essas paradas assim, né, cara? E é muito triste, né? A gente precisando de heróis românticos, no sentido de romantismo, porque, vai ter retardado burro que não vai entender qualquer cara que não seja perfeito e vai achar que não... Que, tipo assim, defeitos de caráter são qualidades, né? Gente, vocês estão muito otimistas. Hoje faz um ano que a galera invadiu o Congresso americano porque eles acharam que iam roubar a Constituição e isso ia fazer mudar a lei. Magicamente. E lembrando que... É tipo quest de RPG, né? Você tem que invadir e pegar o livro mágico e... Eles acharam... Mas isso é vida real, gente. Isso aconteceu. Essa galera... tá dizendo até hoje que o Trump vai voltar pra presidência e eles chegaram a esperar a ressurreição do John F. Kennedy, que é democrata. Isso não faz sentido nenhum. Sentido de búfalo. Nossa, cara. Do... Não, mas não é ressurreição. Ele sempre esteve vivo, mas ele tá escondido. Que nem Elvis, né? Esperando o momento certo. Ele e Ulisses Guimarães. Não, e tem a teoria da galera QAnon americana de que a Austrália virou um estado totalitário, tipo 1984, assim. Tipo, e agora a expulsão do Djokovic foi só mais uma amostra disso, né? Mad Max é um documentário. Então. Porrada as pessoas, né, da Austrália. Mas, cara, tem uma série que eu acho que pouquíssimas pessoas conhecem, que é chamada Reno 911, que teve um filme agora chamado A Busca pelo Keanu. Que é uma série estilo essas séries tipo Cops, sabe? Tipo Mockumentary. Isso, tipo Mockumentary. E sobre policiais, agora eu me esqueci o nome da cidade, mas numa dessas cidades pra ir. Reno. É, na cidade de Reno, né? Exatamente. E a polícia se liga 911. Eu prestei muita atenção, né? Em todas as paradas da série. E aí, nesse filme novo que saiu, porque a série já acabou, aí voltou com os novos episódios, aí voltou de novo, e agora saiu esse filme. E aí, esse foi a busca por Keanu, né? E aí, eles vão num cruzeiro pra buscar, porque o plot é eles terem que intimar, né? Eles têm que encontrar o Keanu pra intimar ele, não sei lá do quê. E aí, eles vão atrás, eles descobrem que o Keanu é o RuPaul, quer dizer, o RuPaul interpreta, né, a pessoa, mas ele não é o Keanu. O que que aconteceu? Eles encontraram um desses brinquedos que fala coisas aleatórias e que meio quebrado, assim, e que daí que ele chacoalha, e aí o brinquedo diz alguma coisa super aleatória, assim. E aí são essas coisas que eles usam pra escrever o Keanu. Então, tipo, o Keanu mesmo não existe. Ele é esse brinquedo que quando eles querem, tipo, escrever alguma coisa bombástica, assim, eles chacoalham o brinquedo, e o brinquedo diz alguma coisa, tipo, assim, sei lá, a França é uma cidade onde todo mundo é robô, sabe? E aí eles escrevem isso. É um troço muito ridículo, mas daí vocês falaram de que eu não lembrei disso aí. Deve ser muito bom mesmo, Augusto. Agora eu contei o spoiler pra vocês, não vai ser tão engraçado. É, tem que ver na hora, é engraçado. É, na hora. Você na hora... tinha que escalar. Na minha mente era muito mais engraçado. Igual meu pai, então. Não dá. Pô, pra explicar. Augusto, eu sei como é isso, eu passo esse tempo todo, cara. Tirando. Também tem a série do Sandman, né, na Netflix, né, que é aí também da. Né? Da DC, que alguém tá interessado por essa série. Eu tenho medo. É aquilo que eu falo, cara. Eu acho o Sandman muito produto de sua época. Eu acho que Sandman, fora dos anos 90, tem um puta potencial pra flopar, assim, sabe? Pra galera falar, porra, que merda que é essa? Toma no cu. Os caras ficam falando o tempo todo, não acontece nada nessa merda. O cara fica falando o tempo todo, é foda. Mas eu queria fazer uma pergunta pros deputados da mesa, que assim, o Sandman, como a gente sabe, é o quadrinho favorito de quem não lê quadrinho, né? E eu vejo muito essa galera que é fã, principalmente dessa fase nos anos 90, né, que eu falo, produto sua época, galera gótica e tal, que já não tá gostando muito porque o Neil Gaiman falou que vai ser nos tempos atuais, né? E por isso que ele tá fazendo as adaptações e tal. Então, inevitavelmente, vai perder muito desse background gótico da época em que Sandman foi feito. Talvez ele use elementos mais atuais, de música, que é muito presente em Sandman. Eu acho que corre um risco de até ser uma série boa, mas de desagradar, não o fã de quadrinho, mas o cara que lê, o Sandman é o único quadrinho que ele leu e ele quer ver aquilo na tela e não vai ter, sabe? Mas é tanta coisa, cara, Sandman é tanta referência literária e tanta coisa que esse cara aí nem lembra o que é Sandman hoje em dia, né? O que o Netflix costuma fazer é pegar e adaptar para um público no geral, assim, tipo, vou dar um exemplo, o Cowboy Bebop estreou, o meu pai jamais ia ver o anime, mas ele curtiu a série, por exemplo. Mas vocês acham que corre o risco de uma cowboy bipusação aí e flopar? Cara, eu acho que não. De justamente ser tão visualmente fiel que as pessoas não vão gostar. Porque quando eu olhei os posters... É, todo mundo reclamou, falando que parecia Crepúsculo. A primeira coisa que eu pensei quando eu olhei para aquele Sanima foi, cara, esse Sanima parece o Edward do Crepúsculo. Exato. Eu vi todo mundo... Mas assim, o Sandman original é o Edward original, entende? Era o Edward daquela época, falando, né? É o cara do Não, então, e aquela história, o Neil Gaiman, pensa assim, o Neil Gaiman e outras mídias foi ele metido no meio. Pode ser um Stardust, que tinha bastante dinheiro e é um filme que existe, né? Não é, pois certo. Definitivamente é um dos filmes já feitos, né? É. Stardust já começa errado. Quando ele é um filme na Inglaterra vitoriana, recheado de magia, e o diretor contratado falou que o filme estava muito fantasioso e queria fazer na Chicago dos dias atuais. Porra, quem chamou esse cara? Teve outras experiências que começaram bem e se deram mal também. Deuses americanos, exatamente. Deuses americanos. Mas Deuses americanos teve a treta da troca de showrunner no meio. Fez um baita sucesso a primeira temporada e... A primeira temporada é muito boa. Sim, é boa. Tem gente que diz que a primeira temporada é melhor do que o livro, não é? É um livro só. Ele não é uma série. É um livro só. Então, tipo, né? Tecnicamente, em algum momento, caiu e inventa moda. Mas eu acho que... Good Old Homes. Essa é bem elogiada. Mas aí tem o Terry Pratchett, né, gente? Não, mas eu acho que, no caso, Deuses Americanos também sofreu com... A Amazon, ela foi o carro principal da Amazon por um tempo, e a Amazon mudou bastante o formato como ela lança a série também, né? E aí tem a mudança de showrunner e tal. O The Boys foi isso, né? A primeira temporada saiu tudo de uma vez, aí depois a Amazon passou a soltar semanalmente, né? Mas o showrunner permaneceu o mesmo. E, tipo, Deuses Americanos mudou o showrunner, teve treta de elenco, né? Saiu o cara que fazia a Nancy. A The Boys não foi porque eles tinham um acordo com a TV, e aí começou a fazer lançamento simultâneo na TV e na... Não, The Boys foi escolha da Prime Video. De sair. E agora, praticamente todas as séries dela só estão assim. Tipo, só sai semanal. Acho que não tem mais nenhuma série do Prime Video que sai tudo de uma vez. Eu não sei, a única que eu vi deles foi o Jack Ryan. O Lucifer não é do Neil Gaiman também? Ou a série de quadrinhos já era só baseada no... O Lucifer é... O Lucifer Morningstar era ele que... De TV, você tá falando? Morningstar. É, porque ele é baseado naquela série da Vertigo, né? Que... Sim, mas... Não, é o personagem. É só o personagem. É só o personagem. Mas é bem diferente. É. Bem outra coisa. Cara, mas o público geral adora Lucifer. Né? Nossa, pois é, mas... Como eu fiquei puto vendo o primeiro episódio. Ele desvenda crimes, né? Eu sou. Ele usa seus poderes de Satanás pra desvendar resolver crimes. Cara, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Transa. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu odiava. Não é que eu odiava essa série, mas eu não tinha nenhum interesse em ver essa série. E eu vou dizer que quando ela foi pro Netflix e ia sair a quarta temporada, eu disse: eu vou começar a assistir essa bosta aí. E, cara, uma vez que tu abraça que é um troço completamente absurdo, assim, que não faz o menor sentido. Que é um diabo resolvendo crimes, né? Cara, tu se diverte pra caramba, cara. Dá pra se divertir bastante com essa série, de verdade. Eu falava isso dos filmes do Schumacher e do Bach e vocês me xingavam, né? Com razão, né? Cara, mas eu tenho dificuldade de... Aí é que tá, eu tenho dificuldade de... É porque é o Batman, né? Alfa do Batman e Robin. Hoje, mas eu vou dizer... Hel, tu falou uma coisa bem interessante, porque se Batman e Robin tivesse saído... Porque, assim, eu não tenho o menor interesse em assistir o filme do Batman do Robert Pattinson. Porque eu não aguento mais esse Batman sombrio, assim. E eu acho que se Batman e Robin saísse hoje, eu não acharia tão ruim quanto eu acho ele. Quando eu acho o filme. Eu acho assim, ruim, é Batman Robin, é tipo o Ragnarok do Thor. Não, calma. O Batman Robin foi o primeiro filme que eu achei ruim no cinema na minha vida. Eu tinha, tipo, sei lá, 13 anos, 14 anos, não sei bem. Foi, tipo, assim, a primeira vez que eu, caralho, por quê? E, tipo assim, eu adorava o Batman Eternamente, saca? Mas o Batman Eternamente é tão pior do que o Batman Robin. Eu não acho. Eu acho o Batman Robin mais escroto. Ele, tipo assim, eu acho que ele não tem nenhuma qualidade, o Batman e Robin, saca? Ele é tão pior quanto. Mas o Batman Eternamente é mais honesto. O Batman Eternamente é legal. Vai tentar ser sério. O Tommy Lee Jones e o Harry invadem a mansão Wayne pedindo doce do Dia das Bruxas. É isso. Cara, mas... E Batman Eternamente tem a frase que foi repetida em todos os filmes de herói com dois vilões, que é: você quer matar o herói? Eu quero matar o herói. Então vamos matar o herói. Aquela de colocar um liquidificador na cabeça. Mas era o Jim Carrey, cara. Jim Carrey de... Roubar as ondas. Charada, mas legal. Aquilo não era pra ser engraçado, cara. Tava na vibe de ser... Ser sério? De ser o filme... É dark, assim, né, cara? Tanto que a fotografia do filme é toda escura, toda... Mas foi a Warner que chegou e virou pro Schumacher e falou: a gente tem que vender boneco no McDonald's. Não me inventa de fazer que nem o Burton. Mas é isso que eu tô falando, cara. Então, como é que você imagina que o cara quer fazer um filme que se leve a sério quando o vilão usa um liquidificador na cabeça para sugar as mentes das pessoas que estão assistindo TV? Não, quando tem o Jim Carrey fazendo máscara, fazendo o charada, né? Matei o melhor tema de Batman, que é Kiss from a Rose, do Seal, que é maravilhosa. É, enfim. A gente, agora que eu lembrei que a gente não falou do filme do Batman, né? A gente passou batido. Cara, a gente passou mesmo. pra mim, foda-se, cara, eu caguei pro filme do Batman. Eu, com a mulher gato com as pobres e o charada com as pobres, eu... Tudo que eu tô vendo de filme até agora, que todo mundo tá falando que tá... Pra mim, tá Nolan, velho. Tá. Cara, eu não tô Nolan, achando... Velho. Então, Nolan, porque, tipo assim, eu falo para. E eu sei que quando eu falo isso eu tenho medo dos fãs do Nolan, que eles são um pouquinho chatos. Que eu falo que tem potencial pra ser melhor que o Nolan. O melhor que o filme do Nolan. Mas eu não falo, tipo, melhor que o Cavaleiro das Trevas. Eu acho um baita do filme. Eu gosto muito de Cavaleiro das Trevas. Mas eu acho que pelo andamento de filme de herói como é hoje, o filme do Nolan, se fosse feito hoje em dia, não faria tanto sucesso. Tem que estar um pouco mais perto do quadrinho. Pode ser por linguagem, né? Virando página. Estética de quadrinho. Então, eu acho que esse Batman, ele vai... Apesar dele estar verossímil, dark, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, eu acho que ele tem um pé no gibi a mais que me agrada, entendeu? Pode ser... É o famoso que promete muita coisa, inclusive nada. Mas eu tô dando um voto de confiança. Mas o que exatamente você viu ali no que foi até agora que te remete? Então, porque eu vejo uma Gotham, que eu consigo ver mais Gotham no que eles estão mostrando. Porque um dos problemas pra mim do Nolan é que a Gotham é genérica, né? É não, Chicago, sim, Nova York e tal. Uma cidade normal. Aquela dinâmica dos policiais... É porque, tipo assim, é muito bizarro que eu lembro que deve ter tido algumas interferências do estúdio, porque eu lembro que uma das primeiras coisas que o Matt Reeves falou é que ia se passar nos anos 90, né? Que era quando o Snyderverse ainda existia. Então, pra diferenciar, tipo, ó, esse Batman vai ser nos anos 90. E aí, é dos tempos atuais, os caras usam smartphone, mas, cara, toda a estética tá anos 90, tá bem Seven, que ele falou que ia usar, né? Que ele vai usar Batman Ego também. Tá bem um filme de detetive dos anos 90. Mas o lance do Batman já tá ali no meio, e da Mulher Gata, eu acho que dá um tom mais de quadrinho, não só... Temos esse vigilante aqui que nos ajuda, que nem no Nolan, entendeu? É um voto de confiança que eu tô dando, é uma boa vontade do cacete, né? Mas vamos ver como vai sair. Não é até pega... porque pra é, mim essa claro, Gotham das, é dos trailers tá tão genérico quanto do Nolan, cara. Não vi nada do Gotham. Que foi isso, galera? Eles não estão pegando aquele Terra 1 do Geoff Johns, que tem bem essa estética, bem o charada serial killer, me pareceu muito que eles chupinharam dali, hein? Sim. Tem o tipinho do John mesmo. Mas eu não sei, eu acho que o que me leva muito pro Nolanverse é tipo aquela paleta de marrom, né? É, cara, aquela coisa sépia, aquela coisa sempre no entardecer, assim, sabe, essas paradas. Não sei, cara. Eu tenho umas coisas que eu mudei, eu mudei assim a minha visão quanto a essas coisas que antigamente quando eu pensava assim, nossa, isso aqui parece que, tipo, se tu tirar o Batman, por exemplo, que nem nos filmes do Nolan, se tu tirar o Batman, isso é como se fosse um filme policial, pra mim era uma coisa boa. Hoje em dia, isso pra mim, isso faz com que o filme seja uma coisa tão genérica, e é isso que tá me parecendo esse filme do Matt Reeves, sabe? Ele tá pensando, ok, é só mais um filme do Batman genérico com personagens que não tem nada do charme dos personagens dos quadrinhos, sabe? Tinha que pegar o Batman e botar na Califórnia de bermuda. O justiceiro do... Aí eu me interessaria mais. Com certeza eu me interessaria mais. Ele tira a máscara de noite e ficou bronzeado só do queixo pra baixo. O Coringa de calção em cima do terno. Eu não tenho mais saco pra Batman sombrio e atormentado. Mas, tipo assim, isso eu acho até algo que não tem nem como fugir. Eu acho que é, tipo assim, porque o Batman é isso no quadrinho até hoje. Pro público, né? É, continuam batendo nessa tecla. Tinha que meter o Batman Dick Grayson com o Damian. É a única forma de fazer um Batman feliz. Cara, eu vou te falar eu gosto muito quando tiram o Bruce Wayne mais de cena, como Batman. Mas o Batman do futuro. Uma parada que... O Batman do futuro é foda porque todo mundo odeia ele, né? Na Warner. E é um personagem tão legal, mas, tipo, uma coisa que me dá preguiça nesse trailer é que eu não gosto de toda vez que eles fazem trama, tipo, pô, e se o Thomas Wayne fosse um escroto? E no final não é, sabe? Eu acho meio pra nada, tipo, o charada querendo dizer, teu pai aqui... Que... Pois é, porque o lance... Porque o Coringa já cantou a bola. Já. Mas, tipo, o lance pra mim é que, porra, a bússola moral do Batman vem muito dos pais dele. Então, tipo, no gibi, toda vez que tentam fazer isso, voltam ao status quo, porque ninguém vai se dar o trabalho de, tipo, ó, a gente vai mudar totalmente o compasso do Batman no que ele acredita ser certo, e você tem que desenvolver isso depois, né? Porque senão ele fica maluco. No filme, eu acho que vai seguir o mesmo ritmo do quadrinho, tipo, o charada vai ficar lá, tipo, e é isso que vai levar o Batman a enlouquecer, né? Porque, em teoria, é o segundo... Opa, fala. Não, eu falo, o foda é que o trailer já entrega essa... Porque tem aquela cena do Eu Sou a Vingança, e depois no segundo trailer tem ele falando que eu sou a justiça, tipo assim, já entrega que a jornada dele é essa. Sim. É assim, a transição, né? Ele faz aquele lance, tipo, porque, em teoria, ele mata o prefeito, porque o prefeito é corrupto e tá cobertando, aí tem um negócio pro comissário, que aparentemente pelo trailer também morre e que é corrupto, e tem uma ligação com o Thomas Wayne. Eu realmente acho que vai ser aquele esquema, tipo, o Bruce se questionando, e nesse último trailer ficou mais claro ainda, né, que a mulher fica, seus pais eram filantropos, eles ajudavam a cidade, e você não faz nada, aí corta pra ele batendo num pobre, a galera compartilhando, viu, ele faz algo! Você não faz nada, seu babá! E, tipo, a galera compartilhando ele batendo num cara aleatório de gangue, como, tipo, viu, ele faz alguma coisa, isso é justamente o contrário! Eu só espero que tem uma cena que mostre como é que os pais do Batman morreram. Que isso não... Câmera lenta. Eu quero ver isso no cinema. Quero carolazinha no chão. Ia ser lindo, hein? Imagina. A arma disparando devagarinho. Não, o cano da arma prendendo no colar de pérolas e rompendo ele. Agora, uma coisa que eu acho bacana é que, tipo assim, isso que tá falando sobre puxar Seven como referência, a gente ter o Charada, que é um personagem mais cerebral e faz esses mind games e não sei o quê. Cara, é uma boa premissa ou uma boa semente lançada para aquilo que a gente sempre reclamou, que é o lance do Batman detetive, que nunca foi detetive, né, cara? Mas, tipo assim, porra, se você fizer um filme assim, né, cara, que tem esses puzzles que ele tem que resolver, senão vai dar uma puta merda, não sei o quê, bababá. Charada, esse é o charada que tem que... Mas, cara, aí entra uma coisa que eu falo, tá? As pessoas têm muito pouca imaginação, assim, que é tipo assim, se tu fala que não gosta do Batman Sombrio, automaticamente as pessoas acham que tu tá falando do Batman 60. Como se só pudesse existir esses dois extremos, sabe? Tu pode fazer uma história do Batman Detetive que seja uma história que tenha um certo nível de seriedade e ainda assim não seja, tipo, super atormentado com charada sendo assassino serial e não sei o que, esse estilo Seven, sabe? Tipo, cara, o desenho do Batman tava aí nos anos 90 pra mostrar que dava pra tu fazer uma história, tipo, super encantadora, com uma vibe noir, até sombria, mas que não tinha essa coisa de, nossa, meu Deus, o cara tem que ser uma coisa super perturbada, sabe? Eu gostei do... E tu pode ter uma estética mais criativa e coisa assim, sabe? O Chico Barney fez um comentário ali falando, eu vi esse trailer do Batman e foi... Veja bem, o Charada, que sempre foi aquela figura espalhafatosa, agora é um cara que fala com aquela... Sim, aí ele falou, esse diretor, Matt Reeves, é um inimigo do entretenimento. Ele falou, vocês têm que parar de achar que esse cara... É um bom diretor. Cara, não, e é foda, a gente precisa de filmes do Batman que não sejam sobre o Batman, cara. Que é o... É o Batman do meio lá, o... É o nome? Batman do meio? Como assim? O Batman do meio do Nolan. O caralho, o Dark Knight. O Cavaleiro das Trevas. Isso. É o filme do Coringa, na verdade. É, né? O filme do Coringa. Pois é, não, o Batman tem que ser, tipo, é o detetive no livro da Agatha Christie, saca? Foda-se os pais dele, foda-se o passado do Batman. O Batman é o quê? Tu pode ter conflitos e tal. É o MacGuffin, né? É o cara que vai fazer da trama do filme andar. Assim. Do filme andar, exatamente. É sobre os vilões, cara. Você pode até fazer ele ter uns conflitos, ele cresceu, mas, tipo assim, fazer a história ser sobre um arco do Batman. Não, né, cara? O Batman é um cara que 80 anos de quadrinho, ele é mais ou menos o mesmo, porra. E tem outra coisa, né, as pessoas conhecem já o Batman, né? Você não precisa mais ficar batendo na tecla. Todo mundo sabe. Não, e esse Batman do Pattinson é o contrário. Ele tem uma arma que matou os pais dele no peito. Que é uma ideia muito imbecil, desculpa, gente. A morte da sutileza, né? Que é o tema, do fim da pandemia. Espero que seja o fim da pandemia. É que, tipo, a sutileza é para otários. Né? É. Final explicado de The Batman, né? Não, pior que ele bota esse filme no final do filme mesmo, né? Você bota o vídeo no YouTube, tem um youtuber explicando o final do filme que você acabou de ver. Esse é o futuro. Um conceito moderno, momento velho, que eu não entendo, é você botar 3 segundos do trailer antes do trailer começar. Tipo, 3 segundos de uma cena de ação. É o trailer do trailer. Isso é fácil, isso é culpa do Facebook, cara. É um mini TikTok. É o teaser do trailer que você vai ver agora. Porque se o cara tá rolando. Geralmente é assim, né? Que faz. Ele atrasa 3 segundos do trailer que tem essa cena que você quer ver pra mostrar essa cena. Isso é por causa do Facebook, 100%. 100%. E aí cria a cultura da pessoa que não assiste mais o trailer, assiste só essas 3 ceninhas que passam. E depois vê o vídeo de 25 minutos explicando o trailer. Vídeo explicando o trailer de 3 segundos. É um podcast de 3 horas falando de um teaser de todo um GIF do Aquaman. Do Aquaman. Que nem apareceu no filme, né? Ô, Márcio, você não acha que o lance de ter vários vilões no mesmo filme já não atrapalha um pouco essa teoria que eu achei que combina? Assim. É uma boa resposta, já. Inclusive, eu acho que é uma excelente saída, mas já tem Pinguim, já tem Charada, já tem Boato, que tem Coringa. Muita coisa, né? Tomara que não tenha Coringa. Então, isso que eu tava vendo. Pra ter um segundo que não é derrotado no filme. Esse seria o ideal. O que eles falam é o seguinte, que o Pinguim, ele tá em menos de 15 minutos do filme. O vilão mesmo é o Charada. E que a aparição, a introdução do Coringa foi testada só. Tipo, apresentaram um filme em que o Coringa era apresentado durante o filme e outra versão do filme em que isso não acontecia. Então o Coringa não tem nenhuma importância na trama, assim, é só um personagem que é apresentado, assim, sabe? E é foda porque esse filme do Pattinson, ele vai reapresentar o Bruce Wayne de novo, porque ele é o Bruce Wayne do Matt Reeves. Sim. Não sim. É só um Batman. Isso é meio foda. Isso é meio que acontecia no quadrinho, né, que a gente reclamava, né, do tipo o o Snyder, por exemplo, quando ele, porra, saiu o 952 e agora estamos redefinindo toda a historiografia do Batman e você é o cara que vai ser responsável por isso. Tipo, porra, imagina o ego do cara, né? Ele imagina, porra, quem fez isso antes foi quem? Foi o Frank Miller, né? Agora sou eu, porra. Então vou fazer melhor que o Frank Miller, né? Tipo, as minhas histórias vão ser mais marcantes, né? Vou fazer melhor que o Frank Miller de novo, porque eu já fiz isso nos 300. Não, eu tô falando do Snyder, Scott Snyder. É, do Scott Snyder, né? O Scott Snyder não escreveu, tipo, um Batman ano zero, antes do Batman 1. Então, é isso, é o querer fazer melhor mesmo, assim, sabe? Cara, o Scott Snyder é o cara do Coringa sem rosto também, né? É, não foi ele que tirou o rosto, mas ele fez a saga do Morte da Família, que é o que quando ele volta, né, sem rosto, com a cara colada, né? Esse comecinho dos 952 do Batman, apesar de eu não curtir, tem um apelo pra adolescente muito forte, não, cara. Coringa... O Scott Snyder, ele gerou uma geração de leitores do Batman forte, é que nem o do Dan Slott no Homem-Aranha. Ele ficou, tipo, quase 10 anos. Ele tem uma galera aí, fã dele, chata pra caralho. Pra você gostar de Scott Snyder, você tem que ser chato. Do David Finch também, não pode falar mal do nossa, não. Do desenho também, que tem uma galera aí que grila aí. O meu problema com o David Finch é que não é que eu só não gosto dele, mas quando eu vou lembrar, ele desenhou um bando de saga horrível, tipo Vingadores à Queda, que eu detesto, aí a memória só vai, tipo, Ultimato, do universo, cara, Ultimate, sabe? Eu acho ele um ótimo arte finalista, assim. Ele devia ser arte finalista, porque aquelas achuras dele e tal, são muito boas, mas, cara... Desenhando, O Dave Finch é um desenhista que no começo dos anos 2000 eu gostava do traço, mas ele foi piorando, assim. Não, é que o seu gosto foi refinando. Não, eu pego as edições que ele desenha, foi aprendendo mais sobre arte. Não, tipo, Ultimate X-Men dele, eu acho ok. Só. Ah, eu acho que... Mas é só isso mesmo. Já era meio feio, né, gente? Não, então, mas piora. Piora, assim. Pô, tipo, cara, mas as capas eram muito ruins que ele desenhava. Ele desenhou uma capa que o Ciclope tá com um braço que, tipo, sei lá, parece que ele foi inserido por articulação de boneco, saca? Ele desenha também aquelas cabeças estranhas, pequenininha, né, cara? Tipo, a testa da pessoa esquisita. Bom, mas... E sempre o mesmo enquadramento. Mas isso que eu tô falando, a questão é aquele filme do Dredd, né? O segundo filme. O que é isso? Não tem uma introdução sobre quem é o Juiz Dredd, não tem. Tipo assim, é uma história. O pessoal tem que começar a fazer isso com o Batman, cara. É um que todo mundo sabe, né? Que é a porra do Batman. É meio cara. que o Homem-Aranha fez, né, cara? E isso, que a gente reclamou. Isso. Todo mundo reclamou, exatamente. Mas não, a gente reclamou, não é porque o Homem-Aranha fez isso. Ele substituiu o Tio Ben pelo Tony Stark. Não é porque não apresentaram a origem do Homem-Aranha. É porque substituíram o Tio Ben nessa história. É porque, tipo assim, o Aranha conceitual não foi apresentado nos filmes da Marvel, cara. Só no terceiro filme. No terceiro, meio que eles corrigiram isso, né, cara? Ele vira... Mas não virou uma parada, tipo, parece que o primeiro e o segundo filme, a gente tava vendo o Homem-Aranha que ainda lutava a luta livre, e depois do terceiro filme ficou essa impressão, ó, esse era o Aranha que daí ia lá com o cara e... isso não foi planejado, isso é que... Não foi. Foi a Marvel... Não, assim, eu ainda acho válido, porque a Marvel tava fazendo Rio de Janeiro, mesmo com um filme ruim do Homem-Aranha, conceitualmente errado... E ainda assim ela falou, vamos tentar mudar esse rumo aqui. Porque, pô, querendo ou não, o último filme deu bilhão, né, cara? Foi um puta sucesso. Não, mas, assim, se não tivesse o Homem-Aranha deslumbrado pelo Homem de Ferro, eu acho que já corrigiria muita coisa. Que acho que esse que é o grande problema, cara. Porque ele fica merdeiro, porque... Ah, mais ou menos. Please notice me. Mas não é só isso. Ele é um Homem-Aranha que não se importa com ninguém, cara. Com nada além dele, assim. No segundo filme, ele só quer fumar maconha e transar, gente. Ele se recusa a impedir a destruição do mundo. O cara fala, esses seres se reúnem e destroem os mundos. Já destruíram o meu universo. Ah, é? Falou, beleza, mas eu tenho que pegar uma gata ali. Não vai dar. Falou, tchau. Caralho! Pior que eu gosto dessa atualização que o MCU fez no Peter Parker, porque, tipo, tem um apelo muito forte pra geração de 16 anos, 15, 14, sabe? Os ancapzinho, né, das criptomoedas individualistas, que não pra, se importa pro ninguém. Jovem filho da puta, né? Não, é porque, não se sentir tão mal. Né? É porque, tipo, querendo ou não, o Homem-Aranha, ele cresceu num universo onde tem o Homem de Ferro, que teve todo um avanço tecnológico, social, naquele universo dos Estados Unidos e tudo mais, e, tipo, ele tem uma condição fodida, mas não é uma condição fodida como um adolescente da década de 60. Eu acho que se for fazer um Homem-Aranha fodido, é o Miles Morales pra fazer esse papel, sabe? Porque a abordagem seria outra, os problemas seriam outros. Mas o Peter, tipo, o nerd, ele era excluído, hoje em dia o nerd é descolado nos anos 2000, então acho que faz sentido fazer o Peter. O Afonso Solano. Cara, eu acho que tudo esse comentário cai por terra no momento em que existe o último filme do Aranha. O último filme do Aranha fez o que deveria ter sido feito desde o começo. Simplesmente é um Homem-Aranha que coloca a sua vida de lado em prol dos outros. É simples assim. Não é um conceito básico de super-herói, porque precisa adaptar para uma nova. Cara, é simples. É o cerne do personagem. Você pode adaptar o personagem, porque num quadrinhos nunca vai ser cinema. Mas se você tira o essencial do personagem, ele deixa de ser o personagem. Superman. É o personagem que deixa o Flash dar um soco nele, porque se ele não deixar, alguém pode desconfiar que ele é um Homem-Aranha. Então ele apanha e é ridicularizado pra proteger a tia dele, saca? Essas pequenas coisas que eu fico puto com o Homem-Aranha do Andrew Garfield, que fica aí, eu vou ser o rei do basquete e foda-se. Bate no Flash, né? Tipo, humilha o Flash. Skatista, né, tal. Não, porque essa abordagem do Homem-Aranha, ela foi utilizada desde sempre, assim, tipo, meio que já tem os filmes do Sam Raimi, que já ainda, querendo ou não, apesar de fazer 20 anos, ainda estão cravados na memória de muita gente, sabe? Tipo, eu acho válido tentar fazer uma abordagem diferente do Peter Parker, sabe? Uma abordagem diferente do personagem, você deixa de fazer o personagem. Eu acho que tem você pode mudar algumas coisas, mas o cerne não, né? Então, uma coisa é o Sam Raimi pegar o Peter Parker e falar que ele solta a teia organicamente igual o Homem-Aranha em 2099. Ah, beleza. Por quê? Ah, porque seria improvável um cara fazer o negócio em casa, o lançador de teia em casa. Beleza. Mas ele não deixa de ser o Homem-Aranha. Eu acho que quando você começa a mexer muito nessas coisas, você perde o personagem. Você perde o personagem dentro de um outro personagem. Você tá falando do outro personagem. É, exatamente. Não, justamente, um outro personagem. Tipo, sei lá, eu não tenho um apego tão, tipo, de ser tão conservador, assim, com as diretrizes do Homem-Aranha, da... Sai daqui, então! Tudo mais. Apesar de eu gostar bastante do personagem, mas, tipo, o lance é o seguinte, tipo, você pode, sei lá, distorcer, fazer certas coisas, mas você tem que contar uma boa história com o que você tá fazendo com o seu personagem, tá? Mas qual o ponto de usar o Homem-Aranha se você vai distorcer o cerne dele? Mas igual o Sam Raimi fez. Fazer o Homem-Aranha que mata. Eu quero fazer o Homem-Aranha, mas eu quero que ele seja um transudo bilionário. Pra quê? Sim, você quer fazer o Homem-Aranha, sabe? Porque, querendo ou não, visualmente, toda a construção que ele tem ao longo dos anos vende pra cacete, saca? Aí esse é que é o ponto. Aí cara, tem que usar o personagem pra tirar o novo. Não, então, é um motivo corporativista escroto, sabe? Justamente por isso que o MDM existe, pra reclamar dessas coisas. É. Cara, a ruindade do Homem-Aranha longe de casa vai além da caracterização do Homem-Aranha. Então, tipo, não tem nada a ver com ter mudado o Homem-Aranha. É ruim. Não, mas assim, a questão é... Meu ponto era, a gente voltar as coisas pro ponto original, é que o Batman, você caracterizando direito, você não precisa recontar pela milésima vez a história dele, você não precisa fazer o Batman crescer muito na sua história, deixa ele ser só um motor e ser sobre os vilões. Quer fazer ele é o detetive. Isso é um holofote gigante, né? É como era. Você pode fazer ele mudar de ideia sobre um personagem. Mas, tipo assim, fazer o Batman começar como um Batman de um X e ele vai virar o Batman de verdade no final de novo, né? Tanto que eu gosto da ideia de, tipo, já ser no segundo ano de atividade, a polícia já conhecer ele, porque tu corta um bando de coisa, né? Tipo, parece que a polícia vai brigar com ele de novo, que é um pouco chatinho, mas só o fato dele poder já entrar numa cena do crime, a gente não ter que explicar, tipo, a polícia agora vai conhecer o Batman, sabe? Eu acho que também dá uma encurtada aí nesse caminho. Não, e se tu quer fazer a polícia perseguir o Batman, você começa o filme com o comissário Gordon sendo preso por um crime que ele não cometeu, aí blá, isso vira o motor da história, entende? Que o Batman é acusado de ter feito isso, enfim, né? Isso, é, mas eu concordo, cara. Dava pra fazer. Eu acho que a palavra seria episódica. Dá pra fazer filmes mais episódicos. Que pode ser uma coisa mais autocontida, que todo mundo conhece. Superman, Batman, todo mundo conhece. Até Homem-Aranha todo mundo conhece. Todo mundo sabe já o que aconteceu. Então, tipo, tem certos personagens que tu pode se dar o luxo de não se preocupar com origem. E tu pode também insinuar a origem de outras maneiras, né? Tu não precisa mostrar a origem. Tu pode insinuar a origem através de estratégias específicas, cenas ou diálogo. Não precisa nem, tipo assim, falar especificamente, mas a própria maneira, né, como o personagem age e alguma pessoa, tá fazendo isso porque, sei lá, sabe? Enfim, existe... Com diálogo tu resolve muita coisa, né? Sim. Não, nem tudo precisa remeter aos pais dele morrendo, entende? Ele pode ter conflitos novos. Não, mas aí entra também naquilo que a gente tava falando da falta da sutileza. Você tem que, tipo, e acho que vou representar isso um pouco com um meme que tá rolando, da galera que diz que o Homem-Aranha costura o uniforme dele no final porque um dos dons da aranha é costurar. Não, gente, a aranha faz a teia pra prender a presa. Ele aprendeu a costurar com a tia dele. Sabe, tudo tem que ser interligado e tal. Explica. Não, cara, tipo... Os dons da aranha, Madame Teia confirmada, é isso, né? Explicação filosófica. Madame Teia, eu queria ver no cinema, hein? Queria ver Madame Teia. Ele fez com a bunda. Ah, essa foi foda. Fez com a bunda. Mas... voltando aqui rapidinho, a gente tem a série de Star Wars, né, que tá saindo agora o livro de Boba Fett. Primeiro episódio bem meia boca, segundo episódio mais legalzinho, mas ainda tá agora, final, tipo, eles levaram um episódio inteiro pra não apresentar trama nenhuma, só agora, no segundo episódio, é que aparece o que, que vai acontecer na série, o que, que tá acontecendo, quais são os inimigos e situa o personagem. Tipo, teve um episódio inteiro que não acontece porra nenhuma. Você que tá vendo, finalmente o Boba Fett vai ser um personagem bom? Não, cara, tipo, muito bosta, apanha pra todo mundo, um personagem que não tem nada, eu não sei da onde que esse personagem ganhou a fama de fodão que ele tinha, porque... Não, é só estético. É porque o visual dele era maneiro. É, esse episódio agora mostra, ele é capturado pelo povo de areia, ele apanhava do povo de areia, e ele aprendeu a lutar com povo de areia. Com povo de areia, depois de tudo que aconteceu. Ele veio pra caralho, ele, depois que saiu do Sarlacc, que ele foi aprender a lutar com os bastões. Vou mostrar que o Boba Fett era tipo o cara, o golpista da galáxia, que sempre fingia ser. Ele era caçador de recompensa quântico. Não, mas no Clone Wars até que mostra mais um pouco também do Boba Fett na série animada, assim. Essa revitalização da Disney trouxe mais do que o universo expandido, né? Porque o universo expandido, o Boba Fett só ganhou destaque porque as pessoas achavam o visual dele legal, né? Tipo, o Star Wars tem muito esse fenômeno, né? Coisas que são feitas por boneco, por visual. A própria nave do Boba Fett, todo mundo ficou puta, né? Tipo, ai, o politicamente correto tirou o nome Slave One da nave. Aí a galera fala, gente... E nenhum material oficial de Star Wars, tirando boneco, a gente vê o nome dessa nave. Então, tipo, não mudou porra nenhuma. Isso aí que você tá falando me lembra em algum DVD do Star Wars, tem um making-off que tem uma equipe, assim, de criação. Aí tem uma mesa, assim, com, sei lá, 300 bonecos alienígenas. Aí o George Lucas sai, não, não, não, talvez, não, não, não. Tipo, caraca, velho. Aí vai ter a série do Obi-Wan, que eu não faço ideia a que pé que tá, mas tá marcada pra esse ano. Já terminou de gravar. Mas não divulgaram nada, nenhuma foto. Não, só tem prévia, tipo, vídeo de prévia no próprio Disney Plus. Uhum. O menino lá volta pra fazer o Obi-Wan? Volta, o Ivan McGregor. É. Jogadinho de transporte? É. Cara, eu vou te falar que eu tô um pouco empolgado pra essa série, porque o livro dessa fase é bem legal, embora o livro seja do pré, né, pré-Disney, mas... O Dave Filoni e o John Favreau estão usando muito do pré-Disney, modificando tipo, isso. É ele morando no deserto. É, ele e protegendo o Luke em Tatooine, né? Tudo tem que ser em Tatooine. Protegendo do quê, né? Tipo, não é como se ele tivesse levado o filho do Darth Vader pro planeta natal do Darth Vader e mantido mesmo o sobrenome, né? Tipo, uma ideia genial. Mas é estranho que, tipo assim, eles vão querer dizer que teve vários perigos que ameaçaram o Luke, mas o Obi-Wan debelou todos. Cara, eu vou te falar que a minha maior preocupação é eles falarem que o Hayden Christensen tá de volta, né? E pelo que falaram, não é em flashback. Meu Deus, o que é que vai acontecer aí? Ah, se ele tá de volta no flashback, ele já vai estar vai tá só com a armadura do Darth Vader, nem vai aparecer a cara dele. É. O problema é aparecer em forma da força, essas porra. O Darth Vader vai achar que tem um filho e vai atrás? Não, ele sabe que tem, né? É, ele sabe, exatamente. É, então, será que vai ser isso? Ele vai atrás? Não, o... Vamos ver esse retcon, porque em teoria termina a vingança do Sith com ele achando que os filhos morreram, né? Que a Padmé e os filhos morreram. Que, em teoria... Ele só vai perceber que tem um filho na Nova Esperança. É. Enfim, vamos ver. E tem a série do Andor, né? Que é o personagem que roubou a identidade do Kyle Katarn, né? Esse personagem maldito aí do Andor. Andor é o Han Solo? É, é o que no universo expandido original, quem fez isso que ele fez foi o Katarn e a... Como é que era o nome dela? Que parece Jenny... Erso, mas é outro nome, é um nome bem parecido, que eles simplesmente substituíram, né, os personagens do game lá, do Dark Forces, por esses... A Disney, ela foi bem querer tirar as coisas mais famosas, né, do universo expandido, né? Ó, o nome da parceira do Kyle Katarn era Jan Ors. É, bem parecido. E aí virou Jean Erso. E aí o Katarn virou Andor. Mas, cara, sinceramente, tipo, você tem, tipo assim, queria saber qual a história desse cara aí. É uma série que eu realmente não entendo o apelo. E olha que eu sou putinha de Star Wars pra caralho, mas eu não entendo o apelo, cara. É. Mas enfim, vamos ver aí, né, o que vai virar. Rapidamente aqui, tem a série de game, né? Vai sair o filme do Uncharted, né? Aí com o Tom Holland, já viram os trailers e tal, né? E aí todo mundo apostando se a escrita de que filmes de games são ruins vai ser quebrada, apesar de que eu já vi gente falando que isso já foi quebrado, porque o filme do Detetive Pikachu é muito bom. Tem Mortal Kombat, porra, bom pra caralho. Não, porra. Cara, eu não sabia que Detetive Pikachu era um videogame que existia de verdade, fui descobrir, tipo... pouco tempo atrás. tem outros, mas... Silent Hill é bom. Sonic é legal. Sonic eu não vi. Dado o material de base, não dá pra ser escrito melhor que isso, então, não. Então essa escrita já foi quebrada, então. Porque Detetive Pikachu e Sonic são bons filmes. Bom filme pra ver com criança. Bom filme pra ver com criança. Detetive Pikachu é bem legal. Cara, o Sonic, dos personagens antropomórficos animados com pessoas reais dos últimos 10 anos, deve ser o melhor. Tipo, Pica-Pau, o Zé Colmeia. Zé Colmeia, horroroso. O Garfield, né? Pode botar esses filmes aí, o Sonic é muito melhor. E tem um plot até redondinho, entre aspas, né? Naquelas, né? Mas é um filme orgânico, legal, cara. É bem orgânico. De cor, eles acertaram com o plot. Isso eu acho legal. Bom, a gente vai ter também a série do Halo, né? O Pablo Schreiber, que é vai ser o Master Chief, né? O cara lá do YouTube, não. Não, porra, o cara do... Deuses... Do Egito. Não, cara, do game, dos deuses... Americanos. Deuses americanos, isso. Ele era o ruivo lá, que todo mundo adorava, achava ele foda pra caralho na série. É. Cara, mas foda porque Halo já tem um histórico... De não conseguir ser adaptado, né? O Neil Blomkamp ia fazer, virou Distrito 9, depois virou Elysium, né? Cara, eu não sei qual que é a parada de Halo, porque eu só joguei, tipo, é um... É um jogo de mãozinha no espaço. Não, é porque o lore do mundo é interessante, tipo assim, a questão do... Mas o lore vem muito mais de fora do jogo do que do jogo, né? É, e o Master Chief não é, nossa, que personagem interessante. Ele é muito mais sobre, olha, esse mundo tipo, foi bem escrito, é diferente. Se eles adaptassem, tipo, o Halo Reach, que Reach era a última base dos humanos, né, que foi tomada pelo inimigo. Então, tipo, foi isso que fez os humanos ficarem mais nômades e entrarem em conflito, né, tem um lance assim. Uhum. Essa série de Halo aí não vai sair, não. Eu não apostaria nele. E tem Last of Us, né? Que já tá aí. Esse vai sair. Esse tá com potencial. E, cara... Nunca joguei, mas o cara que tá... O showrunner é muito bom. É o mesmo cara do Chernobyl. É, mas tipo assim, a quantidade de mimimi que teve no Last of Us 2 aí, cara... Se a história do provavelmente vai ser a mesma, né? Vai seguir. O foda é isso, mas né? Todas as reviravoltas do roteiro aí, né, galera? A gente já sabe, né, cara? Não, mas acho que essa primeira temporada vai seguir o primeiro jogo, acho que... Não, eu sei, cara, mas eu tô falando que, tipo assim, a gente conhecendo a história dos jogos... Ah, sim, sim. A gente já sabe qual que é o grande plot, a grande virada do... Espero sim, que ela saiba muito da estética dos games. Tem que aparecer uma tela de pause, né, no meio. Isso. Quando ela for pegar o vídeo, vai aparecer um quadrado na tela. Mas assim, a série de Last of Us vai melhorar o jogo, porque jogar esse jogo é a pior parte. Porra, pera aí também, né? Eu atirar nesse jogo é uma bola. É tudo uma bola. Cara, eu acho muito chato isso, jogos tipo Last of Us, que o cinematic no meio do jogo é interminável. Assim, aí você joga 5 minutos, aí tem outro cinematic de 7 minutos. Aí é Metal Gear Solid. É. Não, mas o Last of Us é assim também, porra. Ah, não é tanto, porque você tem grandes áreas de gameplay até ter cinematic. É que Metal Gear Solid 5 tem, sei lá, o final é um CG de 90 minutos. Não, e o Metal Gear Solid 4, que até você jogar é quase uma hora. Não, é o 4. Não, pois é, eu dormi mais de uma vez jogando. Não, o The Last of Us, eu vou te falar que... Metal Gear, Last of Us eu não gosto de jogar. Eu tenho uma preguiça de jogos atuais, que é esse período inicial de tutorial... É muito lento, assim, tipo, é uma parada que nos jogos atuais eu realmente não gosto. Mas o Last of Us, quando ele passa esse período, eu acho que não tem tanta animação assim entre a jogabilidade. Mas eu queria muito saber se essa série... Porque, tipo assim, eles não vão desperdiçar isso com duas temporadas, né? Tipo, faz uma temporada o primeiro jogo, a segunda temporada o segundo jogo. Eu acho que eles vão parar em algum momento do primeiro jogo. Não, vão inventar história nova, cara. Não, tipo assim, vai ser... Tipo, Não, mas eu acho que... Porque, tipo, voltando à falta de sutileza, tem muita coisa no The Last of Us que fica subentendido, né? E eu acho que eles podem, com flashback e tal, serem mais explícitos nisso. Por exemplo, o Joel fazia antes. Exato, tem aquela cena que eles vão ser pegos por uma armadilha e aí o Joel para o carro e começa a dar ré. Aí ela fala, o que, que você tá fazendo? Ele vira, isso é uma armadilha. Como você sabe? Eu já estive dos dois lados disso aqui. E aí deixa bem claro que, tipo, ele já matou gente pra cacete, que ele já foi um cara muito pior, apesar de não ser necessariamente uma boa pessoa. Eu acho que a série pode explorar isso com flashbacks pra ir enchendo o buraco. Aí pode acabar, sei lá, quando eles encontram o maluco lá naquele condomínio isolado... E matam talvez lá o primeiro bicho. Mostre mais da relação dele com o irmão. Que eu esqueci o nome do irmão. É Sam? Não, Sam ou Uncharted? É Jacob? Não. Não lembro mais. Putz. Talvez fale mais do passado da Ellen Page. Que tem o DLC do primeiro jogo depois, né? Que revela que a personagem é lésbica e tal. Pode até ter mais cenas, né? Porque uma das coisas do jogo que te destrói é logo a cena inicial. Certeza que eles vão meter um monte de flashback. Acho que eles vão inventar muita coisa nisso. Cara, mas eu vou te falar que dependendo de quando essa série sair, porque, tipo, antes de sair o The Last of Us 2, né, o jogo, ficou de graça na PSN Plus pra jogar. Aí eu baixei no Play 4 pra jogar. E vou te falar que eu peguei no meio da pandemia, ver aquele início da pandemia tomando conta enquanto tava rolando, puta, bate uma bad muito grande, cara. O The Division que tem, não sei se você jogar The Division, o começo da pandemia do The Division é muito parecido com o começo da pandemia do Covid. É que esse jogo também, ele é pesadão, né, cara? Ele não é... Ele te joga pra baixo. Ele é bad demais. Não. Assim, vão por mim. Last of Us, a série vai ser o novo Walking Dead, saca? Eles vão tentar expandir ao máximo e não vão focar no jogo. Mas o Walking Dead, ele tem uma mensagem positiva, assim, né, cara? Tipo, apesar de tudo, assim, né? O Last of Us, não, né, cara? O Last of Us lembra aquele filme do Viggo Mortensen lá. Tem Estrada, que é baseado no livro lá, Estrada. Esse filme te joga pra baixo também, né, cara? De 15 em 15 minutos ele ensina pro filho dele como se matar. Que é um belo momento, né? Eu acho que Last of Us. Pega a arma e bota aqui, viu? É, e Last of Us tem um pouco dessa pega, assim, né, cara? Meio... É tipo o Platoon, né? Que você termina de ver, você fica fudido. É. Então não sei se a série vai manter isso ou se eles vão tentar. Eles podem pelo lado da relação, porque, tipo assim, é um jogo que termina mal, mas quando você para pensar no Joel voltar a acreditar em alguém, da relação dele com ele, é legal. Então depende, acho que muito da ótica, por onde eles vão olhar essa dinâmica aí. É que eu acho que a virada da história do jogo é o Joel acreditando que a menina tem a cura, né? Acho que a grande virada do jogo que faz ele se transformar como personagem é quando ele realmente acredita que ela pode trazer a cura lá pra doença, e no final, quando ele sabe que, tipo, a cura só chega se ela morrer. Então acho que aí você tem um gap pra trabalhar bastante, pra mostrar o passado dele, o porquê ele se tornou aquela pessoa, e se isso tem a ver ele se tornar outra melhor, entre aspas, né, melhor depois. É, enfim, complicado, viu? Last of Us vai sair por qual que é a... HBO. HBO? Ah, então, pode, então a gente pode ficar tranquilo que a bad vibe vai ser mantida, assim. Né, vai ser tipo temporada curta e nenhum episódio você vai terminar feliz. Quem falou aí que é do mesmo showrunner de Chernobyl? Eu. Então, o Chernobyl é uma série bem legal. Porra, esse cara faz umas também, outras, né, cara? Paradas nada. Nossa. A ver, né? Ele não tem umas comédias, assim, além de Chernobyl? É das antigas, ele faz bastante coisa. Cadê? Jogar no Google. Chernobyl é pesado. E pra terminar, a gente vai falar sobre a briga de cachorro grande, né? Que a gente vai ter House of Dragon, né? Da HBO, adaptando uma história aí fechada do universo do filho da puta lá, que não termina os livros dele. E Senhor dos Anéis, né? Que é a série da Amazon também, que vai mostrar também uma história de sei lá quantos mil anos antes, alguma coisa assim. É isso, né? Eu acho que é. É a história do Dragão Negro, né? Que vai ser a House of Dragon. Uhum. É só pra complementar o negócio que eu tava falando. Da guerra dos Targaryen, aí, né? Que é baseada muito na história inglesa, né? Tipo, eles têm um bastardo, que é o que adota. Porque o símbolo dos Targaryen é um dragão vermelho no fundo negro, né? E aí o bastardo adota o mesmo símbolo, só que com um dragão negro sobre o fundo vermelho. Não, mas não vai ser dessa época, não. Não vai? A série vai ser muito antes. Não, muito antes. Vai ser, tipo, 300 anos antes. Não vai ter a Guerra dos Bastardos, não. Mas assim, só pra o cara do Chernobyl é o cara que fez o Se Beber Não Case 2 e 3, Todo Mundo em Pânico 3 e 4. Ah, esses puta currículo foda, esse cara é bom. O segundo filme do Caçador lá, que é tipo com o Thor. Caçador e a Rainha. Isso. Ele produziu muitos filmes muito bons, né? E Chernobyl também. É bom. mas assim, essa série aí, cara, só tem essa história no... naquela enciclopédia World of Ice and Fire. Então ela tá bem, bem largada. Não é nenhuma história que foi coberta pelos livros, exatamente. Mas é isso que é foda, né? Porque quando a série sai do livro, fica uma merda. Cara, mas independente disso, tipo assim, de ser uma história fechada e tal, vocês acham que o universo de Game of Thrones ainda tem lenha pra queimar? Vocês não acham que o dano causado pelo final da... Porque, cara, foi um negócio que sumiu dos papos nerds, assim, né, cara? O final foi tão ruim que, tipo assim, que enterrou, assim, né, o Game of Thrones, assim, né, cara? Tipo Lost? Não, Lost ainda... Acho que Lost é naquela fase da galera ter nostalgia, né? E fingir que o final não é uma merda. Game of Thrones deixou até o velho em paz, cara. Porque as pessoas param de cobrar ele. É verdade, né? Não, e inclusive desempregou os roteiristas, né? Os diretores. Eu acho que é pouco. O que desempregou eles não foi o final. Cara, eles foram desempregados por causa de uma entrevista, né? Numa Comic Con, que eles falaram que a gente enjambrou esse final porque ele não aguentava mais. Aí, mas não teve uma entrevista nunca mais do... vou contratar, né? Não teve uma entrevista do John Snow, de falar isso, que esquece, né? Não teve uma entrevista do John Snow que voltou aí, que ele fala, que perguntaram, não sei o que, sobre o final. Sim, ele falou assim, cara, vocês vão odiar o final. Não, ele aí fala depois... terrível, ele fala, tipo, o que você... É, alguma final? Coisa assim. Terrível. Aí ele fica com aquela cara de tipo, falei merda. E aí ele, não, é claro que eu tô brincando e tal. Mas tipo, muito sem graça. Quer dizer. Além daquela divulgação da leitura, né, do roteiro final, que é tipo, os caras que estão lendo interpretando e a galera, no fundo, assim, tipo, levantando o sobrancelho, tipo, caralho, que merda. Faltou só o efeito da série do Flash, né? Ó que merda esse diálogo aí. Cara, aliás, eu quero fazer só uma errata aqui, porque tem um conto que é sobre essa época da série. que é a época da Dança dos Dragões aí, que é... E que eu não sei como é que vão fazer, que tem uma porrada de dragão. Né? É, mas isso tipo... eu tô falando, é, essa House of Dragon não é isso. É na época que os Targaryen tinham, tipo, sei lá, 20, 30 dragões, não é? Viveram os dragões, pô. Não, e você tem, tipo assim, é porque esse conto é, tipo assim, é como se fosse um historiador que era... É, contemporâneo escrevendo sobre a história que aconteceu. Então é tipo assim, você tem tipo o resumo do jornal, do capítulo da novela, saca? Mas, Capra, vocês acham que... vocês acham que Game of Thrones ainda desperta interesse das pessoas pararem, comprar uma história nova, conhecer os personagens, seguir aquela trama, se é que eles vão manter aquela pegada de thriller político, né, que tinha no início do Game of Thrones, que era o que todo mundo que era adorava, mais legal, né? É, exatamente. Cara, eu acho que os fãs da série, talvez, mas, por exemplo, geral eu não assisti a série. Lá fora, será? É, eu não assisti a série, eu ia esperar terminar, né, só que aí terminou e todo mundo começou a falar tão mal que eu perdi completamente a vontade de assistir. É, e era muito legal também. Né? Mas ao mesmo tempo... Eu não vou ter nem... Depois de concluir. Não, só dizer que eu não tenho nem interesse em assistir essa nova. Mas talvez quem investiu, né? Quem era bastante fã da série e investiu, talvez queira meio que tipo assim, ah, de repente essa série redime o final de alguma maneira. Eu acho que tem um fator que, tipo, o Game of Thrones foi a última coisa a ter um fandom mesmo, tipo, quadrinho, tipo Harry Potter, acho que foi. E sair da bolha, antes, assim. Né? Nerd também, sim, né, cara? A minha mãe é louca por Game of Thrones, assim, tipo, a minha mãe não vê série, assim, de acompanhar. Ela não vê, ela quer chegar no streaming e assistir, ou colocar naqueles canais de documentário de crime, é isso que ela assiste. Cara, ela parava domingo de noite. Fora os coreanos, né? A minha mãe gosta de ver coisa dublada, ela não vê muito coreano. Aí ela vê mais esse. Tá dublado, né? Olha, Round 6 ela gostou. Mas, tipo, Game of Thrones, ela era de acompanhar. Tipo, ela parava pra ver na HBO no horário que saía, assim. Ela ficou tão fã. Ela convenceu meu pai a assistir. Meu pai não gosta de fantasia. Ela falou, tu vai assistir comigo. E aí, quando eu vi, tava meu pai e minha mãe no grupo do WhatsApp da família falando de Game of Thrones. Eu falei, que porra é essa? O meu pai fez a baixar Game of Thrones todinho. Ele não tinha um hype assim, desde Smallville, sabe? Tipo, caralho. De idade. Também. Smallville? Parâmetro, né? Smallville, sim. Papai, inclusive, ficou puto quando ele viu o último episódio e descobriu que o Clark Kent era o Super-Homem. Ah, não é possível. Eu tô falando sério. Eu vou contar essa história pra vocês, que tem todo um contextozinho. Tipo, meu pai, ele assistiu Smallville no... Ele assistia Smallville no SBT, né? Aí As Aventuras do Superboy. É, ele não falava Smallville, ele falava Smallvillings. Aí meu pai falava desse jeito, assim, começou Smallvillings. Aí ele sentava na televisão, assistia, se divertia. Só que, tipo, como ele via no SBT, o SBT tinha uma exibição meio cagada, eu acho que foi até a quinta temporada, teve muita coisa que ele não viu, né? Aí, pra fazer, tipo, sei lá, descargo de consciência, eu baixei o último episódio. Então, tipo, ele pulou da quinta temporada até o último episódio e botei pra assistir, né? Aí eu fiquei na sala vendo a reação dele. Aí, tipo, aparece o Superman no Clarim Diário e tudo mais. Aí, tipo, conversando com a Lois e tal. Aí o papai, tipo, serra os olhos, assim, olha, que negócio eles estão fazendo aí? Aí, beleza. Começa a tocar a trilha do Super-Homem, ele levanta a camisa, aí o papai se levanta. Porra, que merda. Eu falei, o que foi, pai? Ele era o Super-Homem, coisa de criança, super-herói, não sei o quê. Tipo, ele realmente achava que era uma série sci-fi, investigativa, de... sabe, com coisas super-humanas, e quando ele viu que era coisa de super-herói, que ele não gosta, ele deu uma brochada, sabe? Cara, eu quero muito tomar uma cerveja com teu pai um dia, cara. Assim. Meu pai é eu ótimo, meu pai é um velho que gabaritou Netflix. Eu acho mais engraçado é que só o fato de ter o símbolo uniforme do Superman é que fazia a distinção entre ser coisa pra criança e não ser coisa pra criança, porque, tipo, Smallville é super adulto, né? Não, o episódio que o Clark tá chegando na puberdade, o equivalente ao pau duro dele é a visão de calor. Era o Carlos Kent, né? Então, tá. As aventuras, eu gosto que era, tava no meio do processo com a família dos criadores do Superman pra não usar o nome Superboy, e o SBT vai lá, As Aventuras do Superboy. Agora, voltando aqui pro House of Dragon e Senhor dos Anéis, eu acho isso, eu acho que, tipo assim, eu acho que o dano que Game of Thrones causou, tipo, dificulta muito mais você apresentar uma série que é derivado desse universo e trazer pessoas de novo pra assistir. Porque ainda fica aquele gosto amargo. Agora, Senhor dos Anéis, apesar dos filmes do Hobbit serem uma bosta, eu acho que Senhor dos Anéis ainda tá no quentinho do coração das pessoas, assim, eu acho. Não, e é mais fácil, porque não, como não terminou mal, como Game of Thrones, você vê assim, ah, esse é um mundo aí, eu quero ver outras coisas desse mundo que não tem nada a ver. Ou a série vai ser Senhor dos Anéis recontando o Senhor dos Anéis? Não, é outra história. Mas provavelmente eles vão eles vão Disneyzar, né, cara? Vão botar elfo, vão botar. Provavelmente vai ter, tipo, vai ter. Não, vamos botar. Não, mas isso na época que eles estão falando que vai se passar a série, tem. Né? Não, sim, mas isso que eu tô falando, com certeza vai ter um personagem que lembra o Legolas. Dá pra usar, até porque eles são imortais, Legolas, né? Os elfos são imortais. Você pode, tipo, o grande conselho de elfos é o mesmo. Você tem eu não sei se o Legolas já tinha nascido naquela época. É, então, mas o Elrond e a Galadriel já estão, que eles estão quase desde o início do tempo, né? Então dá pra usar. Mas, tipo, eu acho que o grande desafio dessa série é não ser chato. Porque, assim, eu gosto de Senhor dos Anéis. Eu gosto de Senhor dos Anéis, mas, caralho, tirando Senhor dos Anéis e o Hobbit, os livros são chato pra caralho. Silmarillion é um livro. O primeiro livro é Senhor dos Anéis. Fala a verdade. Fala 50 páginas. Assim. Os filmes também são meio chatos, assim. O que salva são as cenas de ação, assim, que intercalam, assim. Mas, porra, cara, ele tem partes, assim, intermináveis e diálogos, assim, que você fica bocejando, assim, né, cara? Duas Torres, eu nunca consegui assistir inteiro. Eu dormi duas vezes no cinema. Cara, eu gosto de Senhor dos Anéis, mas ele tem um mérito porque, tipo assim, o Tolkien não sabe dar voz pro personagem, né? Todos os personagens do Tolkien são extremamente genéricos nas falas dele. E aí o Peter Jackson foi lá, deu uma mexida, uma pontuada, né? E ficou legal. Mas o problema é que tudo que a gente tem de universo grande, assim, de Senhor dos Anéis é ou alguém contou nos livros principais, ou são esses outros livros que não eram pra ser livros, né? Isso foi o filho do Tolkien tendo que comprar um apartamento novo nas Bahamas, que ele compilou a anotação do pai e vendeu pra editora, né? Então, tipo, é muito desconexo as informações, cara. Eu quero ver como eles vão conseguir fazer isso de maneira que não fique chato. É. Negócio. Vocês acham que uma continuação ruim pode estragar o original? Que nem Exterminador do Futuro, que hoje não quer dizer nada. Aliens também não quer dizer mais nada. Perde o brilho do que era a obra original depois de tanto. Eu acho que não, cara. Eu acho que sim, para as gerações atuais. Assim. Para a nossa geração que assistiu os filmes, os primeiros filmes, eu acho que não. Mas, tipo assim, se você pensar na geração atual, que só pega reprise do Exterminador 3 para frente na TV, óbvio que eles encaram a franquia como algo ruim. Mas os que não assistiram o 2, o 1, entende? Eles têm. Eu conheço jovens que tem essa impressão, assim. Ali mesmo, uma vez eu falei sobre isso, né? Eu falei, pô, já viu o primeiro filme do Alien? Não, pô, caralho, é ruim, sei o quê. Eu falei, não, cara, o primeiro filme é assim, sabe? Expliquei, emprestei, inclusive, o box de DVD pro cara, e o cara falou, pô, o filme é bom, não sei o quê. Nem parece que é filme velho, falou assim. Mas o foda é que, tipo assim, essa questão tem que ver se é relevante ainda, porque, tipo assim, por exemplo, Star Wars conseguiu se manter relevante, né? Mas, por exemplo, coisas que... Mais ou menos, né? Não. Se você vê, tipo assim, os caras conseguiram a incrível proeza de fazer filmes de Star Wars que dão prejuízo, cara. Sim, não, mas o que eu tô falando, tipo assim, Star Wars estava no imaginário popular. Por mais que Exterminador do Futuro 2 seja o melhor filme de ação já feito e Alien seja um filme do caralho, ele é uma parada que tu tem que ter um background de cinema depois de uma certa idade pra ter conhecido. Não é uma parada que sempre esteve aí. Sim. Entende? Então, eu acho que, tipo, uma sequência ruim, se você não está no imaginário popular, se você não é relevante ainda, estraga. Mas Senhor dos Anéis, eu acho que é uma parada que ainda tá aí no imaginário. É, eu acho que o problema de Star Wars... Sempre teve também, né? Antes dos filmes, né? Sim. Fazia parte da cultura pop, né? Mais ou menos, né, cara? Eu acho que não. No Brasil, não. No Brasil... Não, no Brasil. Antes dos filmes, ninguém sabia o que era Senhor dos Anéis, né? Mas o que eu ia falar, eu acho que com Star Wars foi muito gradativo, né? Porque a gente tem os três primeiros filmes lá nos anos 70 e 80... Que viraram ícones, né? Depois a gente teve a segunda trilogia, que meio que apagou um pouco, né? Tipo, né? E aí é essa última trilogia que, tipo assim, porra, que apagou de vez, assim, né, cara? Agora tá. Ao mesmo tempo, Mandalorian tá aí, né? Sim, mas tá recuperando. Mas eu acho que. Séries, né? De TV. Star Wars mas eu acho que Star Wars é muito mais fenômeno cultural do que. Esses outros filmes. Tu pega o meu pai, por exemplo, que se eu perguntar pra ele sobre Exterminador do Futuro, ele vai lembrar só de piadas, que o Exterminador do Futuro não vai lembrar dos filmes, mas ele com certeza sabe que é Guerra nas Estrelas, sabe? Então, mas isso que eu tô falando, mas tipo assim, essa geração mais nova, eu conheço jovenzinhos que estavam, inclusive, assistindo mandaloriano e acham o Baby Yoda muito legal, não sei o quê. E é aquilo que eu falei, quando apareceu o Luke no final, eles não sabiam quem que era. Falaram, quem que é esse aí? Falaram, ah, é o Luke, é o cara do filme lá que você viu. Ah, o velho lá, o velhinho? Que virou fantasma? Falou, é. Ah, tá. Pô, tipo, que engraçado, né, cara, isso aí. É. Eu não tinha parado pra pensar nesse... nessa perspectiva de quem não viu, né? Sim, exatamente. O velhinho que virou fantasma. Puta que pariu. Cara, infelizmente foi isso, cara. Não, levaram o Luke nisso. E tem muita gente assim, cara. Ah, não era o... Quem foi o Máximo? Foi você que contou que uma amiga da sua esposa não sabia o que era Matrix? Não, essa geração não sabia o que era Matrix. Não, meus alunos não sabem o que é Matrix. A aluna da minha esposa não sabia que a internet podia vir por cabos. Caralho! Ela falou assim, olha, aí tu pega esse cabo e pode ligar esse computador aqui no cabo, naquele roteador. O que eu faço com esse cabo aqui? Eu, tipo, eu nunca tinha visto um cabo de rede na vida. Não conhece outra coisa a não ser sinal Wi-Fi. É aquelas pessoas que acham que a internet é o Facebook, né? É. Exatamente. Cara, às vezes eu tenho esse choque de realidade com a minha irmã mais nova, assim. Eu falo umas paradas, ela não faz ideia do que eu fico. Como assim, cara? Tipo, nós somos irmãos. Caralho! Mas qual é a cara dela, assim, pra ter essa diferença toda? Eu sei que tu deve estar na cara dos 30, né? Eu tenho 30. Mas aí, tua irmã? Tem 19. São 11 anos de diferença, mas tipo, é porque ela pegou aquele processo já nos 2000 que a tecnologia evoluiu muito rápido. É muito bizarro, às vezes eu tô conversando com você, ela não faz ideia do que seja. Que você assiste exatamente o que você quer, e não, ela não teve aquela fase do que você assiste o que tem, né? Igual não, a gente pegou, assim. Porque né? Se for parar pra pensar, por exemplo, meu pai foi, tipo, ver videocassete adulto, mas durante, até o período de, sei lá, a minha adolescência, era a mesma tecnologia que meu pai assistia e que eu assisti. A minha irmã já nasceu na época do DVD e DVD já morreu em, tipo, 19 anos de vida dela, sabe? Já morreu, foda. E nem faz mais parte da vida dela. É muito maluco essa evolução da tecnologia. Esse lance do DVD me lembra que um dos meus primeiros empregos foi numa videolocadora na época que tava começando a transição de VHS pro DVD e era surreal, assim, tipo... Não ter que rebobinar, né? Porra, porque tinha o LD antes, né? É, não, era, mano. Aquele bolachão, né? O foda do LD, que era muito caro, né, maluco? É, eu fui um dos idiotas que investiu nisso aí com meu cunhado e... Enfim. Eu tenho ainda aqui em casa uns 40 LD que meu pai colecionava e ele tinha... Acho que ele ainda tem um reprodutor de LD aqui, o player. Gente, o que é LD? Eu não faço ideia. Meu Deus! É um CD do tamanho de um LP. Daquele é o Laserdisc. Ele é o pai do DVD. Só que ele... A diferença é ele só corria e voltava o filme. Ele não tinha memória igual DVD, essas coisas. Ele era mais... Cara, ele era um CD filme do tamanho de um LP. Um LP. E sempre tinha dois lados, né? Porque vídeo sempre foi mais pesado. Meu Deus, um tamanho desse reproduzia vídeos, dá pra ver filme nesse negócio? Sim, na qualidade. Pô, lembro. Acho que 700 mega, eu acho, no LP. Mas é muito maluco parar a pensar que foi uma tecnologia que ficou mega popular no Japão e em nenhum outro lugar do mundo. Tipo, tem aqui os LPs. Ninguém tinha dinheiro pra comprar isso aí. Os encartes são todos em japonês, cara. É muito engraçado. E acabou muito rápido, né? Cara? Muito. Não durou 10 anos, eu acho, o LP. Muito fracasso, entendeu? Não, aqui no Brasil, acho que ele virou obsoleto em 2 anos, assim, aqui no Brasil. Mas a qualidade... Não, porque aqui já chega depois, né? Sim. Eu lembro que a gente alugou o Alien e o De Volta para o Futuro, e a diferença de imagem que era pro VHS era gritante, assim. A diferença é grande. A questão é assim que as pessoas tiveram mais drive de CD, copiador de CD e computador que conseguia rodar vídeo comprimido, acabou, porque você gravava no CD o filme, né? Você ripava o LD e botava ele no CD e já era. Aí começou a pirataria com o Matrix, em 99. O Hell falou de durou aqui 2 anos, é porque é muito maluco, né? Tipo, hoje com a internet, meio que a tecnologia, quando ela lança, todo mundo já conhece. Sai o Play 5, todo mundo sabe como é o Play 5. Mas, tipo, época da internet um pouco mais mambembe, assim, cara, a tecnologia demorava a chegar. Até mesmo, pô, Máximo, você é de Manaus, cara. Tipo, tecnologia, quando chegava no Brasil, era tipo, em São Paulo está vendendo a tecnologia nova. Pra chegar pra cá, pra Belém, pra Manaus, às vezes demorava pra caralho. Não, Manaus tinha a Zona Franca, chegava primeiro. Mas só tinha tecnologia quando era fabricada lá, de coisa importada. Vem da Disney, vem de lá pra... do Paraguai. Mas eu lembro disso, eu lembro que foi isso, cara. Quando eu conheci o CDzão gigante, eu acho que no ano seguinte já tava todo mundo já com o CDzinho já, e aquela trolha ficou obsoleta, assim. É, a gente na época comprou porque tinha muito show e muita coisa de banda que só saía em ND por causa desse lance que o Roberto falou, porque no Japão o mercado era grande. Então teve muita coisa foda de show que só saiu em ND, aí os bestão comprou, né? Vamos lá, vai ser da hora, pô, isso aqui é revolucionário, nossa senhora, dois idiotas. Tô falando eu e meu cunhado, né, que a gente foi dois burros comprando isso aí, gastou mó nota. Macatena tem coisa que tinha LD que só foi, tipo, ser publicada de novo graças ao YouTube. Tem coisa que LD que nunca saiu em VHS, nunca saiu em DVD, foi... Meu pai, um dia desse, ele descobriu que tem um show que ele tem LD do Kennedy. Eu mostrei pra ele no YouTube, ele falou, caralho! Ele começou a ver, ficou amarradão, cara. Bom, só pra gente encerrar aqui, o... House of Dragons e Senhor dos Anéis, se fosse pra escolher uma só pra ver. Senhor dos Anéis. House of Dragons, que fosse Senhor dos Anéis. Ah, eu escolhi o Senhor dos Anéis porque eu não tenho apego ao Game of Thrones, né? Senhor dos Anéis porque o final de Game of Thrones foi uma merda. Eu tenho zero, zero apego a Senhor dos Anéis, cara. Game of Thrones, ainda tô esperando sair o sexto livro até hoje. Eu não tenho apego a nenhum dos dois, né? Mas eu tava tentando assistir no... Eu nunca vi o Senhor dos Anéis, né? Eu tentei botar o Sociedade do Anel, né? Pô, dormi no comecinho do filme, cara. Tipo, quando os moleques lá estavam queimando os fogos de artifício, sabe? E o grandão lá, o único que não é anão, o Ian McKellen, lá pegou os moleques, tipo, fazendo travessura. Eu dormi nessa parte. Aí eu tô tentando, pô, aí, né? Ver um pouquinho, pouquinho. O que não é anão. O que não é anão. Felipe, pega o livro pra ler. Quando o você Felipe... chegar numa parte tão bombadil, você me avisa. O Felipe é um verdadeiro jovem aqui, ó. Gente, eu nasci em 96. Vocês lembram que vocês estavam fazendo isso? Você é mais novo que o Lojinha, cara. Eu saí do trabalho pra ser Senhor dos Anéis. Eu voltei da praia. Eu me formei em 96, porra. É, na 96 eu tava... Quando o Senhor dos Anéis estreou, você tinha 5 anos, Felipe. Sim, eu tenho um background de cultura um pouco nerd atrás, porque o meu irmão e meu pai colecionavam algumas coisas e repassaram tudo pra mim, assim, saca? Tipo, então, sei lá, os Heróis da Manchete eu vi todos, saca? Te demorou pra desapegar do videocassete e tal, mas tirando isso, eu sou, tipo, muito naquela vibe, assim, de que, cara... Pô, gibi impresso não, cara. O tablet tá lá, saca? Não tem esse apreço por coisas impressas e tal. Playboy. Até porque eu pirateio, né? Tipo, eu comprei um tablet pra parar de comprar gibi caro da Panini, né, bicho? Sim, sim. Eu vou nos blogs de scan lá do Telegram, pego tudinho, espero chegar, vem tudo na hora. Aí, tipo, tem esse comportamento meio impaciente com as coisas, mas eu tento assistir Senhor dos Anéis, assistir uma coisa em outra. Eu vi Alien, eu curti Alien. Cara, eu nem baixo mais. Eu vou lá no Mega Filmes HD? Não, no Comic Books não. Online lá. O Red Comics Online. Eu por ele também. Tá tudo lá em PDF, eu nem preciso baixar mais nada. Não, cara, com tablet. Tem um aplicativo chamado Tachiomi. Se tiver um tablet Read Comics, um abraço. Não, o Tachiomi é um app que ele não só baixa as coisas do Read Comics, aí você pode falar a série que você acompanha e quando tem um capítulo novo ele já mostra, dá uma notificaçãozinha, baixa automaticamente. Então, hoje eu só baixo coisa pra trabalho, cara. Tipo, eu vou fazer o vídeo do segundo episódio de Boba Fett. Aí eu baixo o episódio pra usar os trechos que eu quero falar, mas tipo, é tudo streaming. Alô, Disney. Alô, vou marcar a Disney aqui que nem um certo... Vou avisar o que né? Que arrombado aquele... Arrombado do caralho, cara. Super Mario, né? Tipo, olha aqui, ó, o cara pirateando vocês. Cusão. Foi sarcasmo, gente. Foi só uma zoeira. Que ele queria pegar e fazer um... escanear as edições antigas da Heróis da TV e tal. Não fizeram isso com ele esse tempo? Não, o Felipe foi. Ele era do gibi do Jasper. Que é material que nem tem mais, assim. Ele tava querendo compilar tudo e disponibilizar num arquivo scan. E aí veio a galera falando, você está prejudicando os artistas que fizeram isso e não sei o que. Ameaçaram ele de processinho e tudo. Tal. Essa galera tudo morreu já, pelo amor de Deus. Não, bicho, isso daí é o pensamento liberal cagando os nossos jovens, né, cara? tem que acabar o quadrinho. É isso que eu sei. Acabar o liberal, na verdade. Bom, aliás, vamos... queria aproveitar e falar, compre meus quadrinhos, hein? Peleias.com.br, tudo impresso, fino papel, tem lá, capa... Aonde eu consigo baixar isso aí, não me entendo. Tem no Read Comics Online? Deve ter. E vamos sobrevoar rapidamente aqui para os outros lançamentos, só dizer sim ou não. Pretende ver ou não pretende ver? O Segredo de Dumbledore. Não. Não, não, não, não, não, não, não, não, não sei nem o que é. Quem é Dumbledore? é o... É o que não é anão. É o transfóbico lá. Ah! É, Harry Potter. Jurassic World Dominion. Não vi nenhum dois, né? Olha aí, não, um exemplo. Ó, eu vou dizer pra vocês, chegar em stream. Saiu uma prévia no que eles lançaram aí, só mostrando, tipo, uma treta de dinossauros na pré-história. Porra, olha. Pô, é dinossauro. Nota 10, muito cara, boa. Dinossauro é legal, mas. Jurassic aí, World. Anunciaram que a cena não vai estar no filme. Puta de sacanagem, sério? Sim, uma puta cena, bem feita e tal. Ó, oh, isso é só uma prévia do que vocês verão, mas essa cena não vai estar no filme. Pô, então o resto do filme deve ser muito melhor, né? Pois é. Com certeza. Vai, né? E meio que, assim que acontece, Jurassic, né? World meio que tá virando o Planeta dos Macacos com dinossauros, né? Dinossauros. Uhum. Planeta dos Dinossauros Macacos. Eu ia falar macacos e dinossauros, mas não, é Planeta dos Dinossauros. Macacossauros. Que é justamente o Jurassic World, né? É isso mesmo. Tá assim, Aí um exemplo de sequências que diluem o valor do original. Bom, mas até aí, Jurassic Park 3 já tinha feito isso, né? Exato. Sim. Segue. Cara, eu gosto mais do Jurassic Park 3 do que do 2. O 2, aquele com que o Tiranossauro vem pra cidade, meio King Kong e tal. Pô, eu acho aquele muito ruim, cara. O 3... Cara, eu vou te falar que eu tinha essa impressão. Mas esse também, eu acho o final. E eu parei pra rever. E o 2 é melhor que o 3, sim. Mas eu não desgosto tanto do 3. Não, o 3 é legal, cara. Eu acho bacana. Eu acho um bom filme, assim. Ah, William H. Macy? É, exato. O 3 é que tem o Ned Flanders indo buscar o filho. O problema só é que tem o Sam sonhando com... O problema só é a criança inteligente, né, cara? Naquele terceiro filme. Só o único problema é esse. O quê? É. A criança inteligente. Ah, sim. Isso é um problema de Hollywood, né, cara? É. Aqui... Moleque que consegue táticas de sobrevivência pra um mundo em que ninguém conhece. Sobrevive, né? Tipo, sei lá, 4 meses, né? Não, mas tem uns conceitos legais. Aquela gaiola abandonada de Pterodáctilo, eu acho foda aquela cena, cara. Sim, Isso são os filhos de... do Esqueceram de Mim, né, cara? É. Isso é pouco. Os filhos Esqueceram de Mim. Vamos ter Avatar 2, finalmente! Nossa, não caguei. Vamos ter Avatar 2, cara. Não vamos. E ele já falou que é o 2, o 3 e o 4, né, que ele já filmou, assim, tudo. E ele jura que ele vai quebrar recorde de bilheteria de novo. Ele vai copiar qual filme será dessa vez? Gente, não vai sair Avatar 2. Não tem, nunca vai sair. Ah, pior que do jeito que ele é mercenário, cara. Ele não vai querer lançar com cinemas fechados, não, cara. Com cinema meia bomba. Ele vai segurar essa. Não, ele nunca vai querer terminar esse filme, porque, tipo, esse filme vai ser uma bomba, não tem como esse filme ser. Não, e ele tá colocando a culpa em tudo em filme de herói, né? Tipo, ah, as pessoas não têm mais interesse em tal coisa por causa de filme de herói. Aí o filme dele não vai dar bilhão? Não, as pessoas perderam interesse em filmes de verdade, cara, por causa do filme da Marvel. Cara, o filme dele literalmente foi esquecido. O filme dele literalmente foi esquecido 6 meses depois de lançado. Cara, Avatar, a história dele era uma bosta. Só quebrou o recorde de bilheteria porque foi o primeiro filme 3D. E era quando as pessoas achavam que 3D era um negócio não legal. Foi o primeiro filme 3D, né, gente? Estreboscópico, né? Que era aquela nova tecnologia. Que ele usava a câmera que filmava já em 3D. Que não era em camadas, né? Não era em camadas, era profundidade real. Enfim, a tecnologia nova, né? O princípio não, né? O princípio sim, é bem antigo, sim. Né? A tecnologia que ficou pros cinemas atuais, que eu acho uma merda, tipo, ainda ter sessão 3D. É, que faz aquele filme, que faz o filme ficar mais escuro, né? Bem, pra quem usa óculos é uma merda. Óculos e máscara, né? Agora com porra! Rapaz, eu tinha um clipe que eu botava no óculos, que era o pra cinema de óculos polarizado, né? Tipo, você botava assim e via 3D com só a lentezinha, sacou? Mas aí eu fiz a cirurgia e passou, não precisa mais. Boa. Mas então, Avatar 2 ninguém pretende... Não vai sair, Hel. É foda que, tipo assim, os atores estão ficando muito velhos já, né, cara? Não, filmou o 2, o 3 e 4 junto, né? Não, e outro, o 2 demorou tanto a sair que o Sam Washington não é mais relevante como ele foi no período de um ano. O Stephen Lang tá no elenco ainda, tal, tipo... Cara, vocês estão subestimando o poder da geração de hype causada pelo... absurdo montante de dinheiro que vai ser colocado na propaganda desse filme. Vai ser que nem o absurdo dinheiro que foi colocado John Carter from Mars. Cara, e pior que Avatar, quando começou a ser feito esse filme, era Fox. Tipo, já mudou duas vezes já de agora dono, tá com quem? É a Disney, agora, né? É a Disney, cara? Né? É. Cara, o James Cameron, tudo que ele quer é, pré-produção pra sempre. Ele não quer fazer esse filme. Ele sabe que esse filme vai ser um fracasso foda. Não tem, não, esse filme não tem como dar certo. Tem aquela, aí vai ter aquela animação Lightyear, que é sobre o Buzz Lightyear. Tô dentro. Não tenho nenhum tipo de apego a essa merda aí. Só queria que na hora que tocasse Starman, na versão dublada, fosse Astronauta de Mármore. Que eu acho correto. Mas qual que é a pega desse filme? O Lightyear é um astronauta. Vai ser a história do astronauta de verdade que inspirou o boneco. Inspirou o boneco. A Pina da série dos Novos Titãs aí, que era o Aquaman do Smallville. Nossa, sim. Ele que vai ser o Jack Reacher da nova série aí. Que é tipo... Jack Reacher é Tom Clancy ou não? Eu acho que é parecido, não sei se é do Tom Clancy, mas eu acho que é o mesmo, né? é a mesma pega, exatamente. É tipo o Jason Bourne também, essa coisa. E aquele cara lá, o agente do Outubro Vermelho? Não, porque o Jack Ryan, ele é da inteligência, ele não é um personagem físico, ele não é o fodão das artes marciais, ok? Ele é só um cara, ele é um analista da CIA que é inteligente, ele saca as coisas assim, né? Mas ele faz umas porradas, né? Não, sim, ele vai pra campo de vez em quando, mas tipo, ele não é um especialista, ele toma porrada, sabe? Ele não é um cara que se tiver que sair na mão, ele... Não, tipo, um personagem fodão, tipo o Equalizer, entende? Jack Ryan é Tom Clancy's _S Jack Ryan. Então, sim. Mas Jack Ryan. Esse é Jack Reacher. Jack Ryan é o filme The Office. É, o Jim. Esse é Jack Reacher. Que era o filme. Eu acho que o Tom Cruise fez dois filmes desse personagem. Isso. Não, o Jack Ryan é aquele que foi o Harrison Ford. Foi o Harrison Ford, foi o Chris Pine, foi o Alec Baldwin. Soma de todos os medos, filme ruim, né, cara? Que foi o Ben Affleck. Eu não gosto, eu vi no cinema. Eu acho legal. Samuel Jackson. Voltando, vai ter o Top Gun 2, finalmente. Acho que tem uns eu pensei anos. Que isso já tinha saído, cara. Esse filme tá pronto, vai sair agora. Vai fazer junto com o Missão Impossível. Ele tem o Val Kilmer nesse filme jogando vôlei ou não? Cara, tem o Val Kilmer, eu não sei em que condição, porque... no estado que ele tá, não sei se ele tá jogando vôlei, né? Não. Sabe, né? Cara, inclusive, o documentário do Val Kilmer, vocês viram? É triste pra caralho, né? Vai pra caralho. Ah, eu não quero ver, isso é muito triste no vôlei. Não vê, cara, putz. Mas é bonito, é triste. Não, é foda ver como um ator tão foda, tipo, cagou a carreira assim, né, cara? Tipo, sei lá, não teve oportunidades, sei lá. A única vez que ele achou que ele ia se dar bem, falou, caralho, eu vou fazer um filme com o Marlon Brando. Aí ele faz aquele da Ilha do Dr. Moreau. Dr. Moreau, né? Não, mas depois... E ele largou Seven, né, pra fazer a Ilha do Dr. Moreau. Sim, pois é, cara. Spoiler, e tipo, depois daquilo, só filme lixo, né, cara? Só ladeira abaixo e tal. Aí quando ele tava se encontrando lá, fazendo o Mark Twain no teatro, voltando a fazer sucesso e tal, pimba, mete um câncer na gargota. E fode tudo de novo, cara. Ele chegou a fazer aquele Kiss Bang Bang, né? Com o menino. É legal também, exatamente. Que é com o diretor de herói, não é? É o Shane Black. Shane Black, isso. Escritor do The Louca nos Monstros também. Quer dizer, enfim, trivia que pra vocês não vai ser importante, mas. Vai ter os Mercenários 4, né? Agora, um filme em que Sylvester Stallone não é o ator principal, pasmem. Ele participa, parece que só de 20 minutos do filme. E a história segue com o Jason Statham, então vai ser mais um filme genérico do Jason Statham. Vão matar o Stallone? Não, eu não sei se vão matar ou se ele só, tipo, participa da... Igual os caras que somem no meio do filme, nos outros filmes, tipo o Jet Li. Mas quem vou botar nesse filme agora então, cara? Porque... Cara, tem o Tony Jaa, tem um monte de cara desse... Será que vai botar Mercenários a nova geração aí com... Pessoal mais novo, vai botar o Scott Erickson. Você vê que o Scott Erickson já teve, né? Já, ele foi vilão no 2, né? Todo mundo, pois é, os caras novos, tudo já foi vilão. Já morreram, né? Já morreram nessa franquia. Não tá sobrando ninguém mais, né? Não. E é foda que, tipo assim, as outras franquias, né? Do tipo Velozes e Furiosos meio que virou um Mercenários, né? Numa época ali, né? Sim. Tipo, que tava o The Rock, tava o próprio Jason Statham, tava um monte de ator começou o Kurt Russell, todo mundo, né? E aí eles começaram meio que concorrer, assim, né? Tem um não, filme... Os egos, né, cara? Tem um filme de herói chamado Samaritan, que é com o Stallone, cara. Que é meio que o filme do... O filme lá do Will Smith, que ele é super-herói, como é que é o nome? Ah, o Hancock. Hancock. Mas não é do Liefeld, esse personagem? Não, não, não. Não. Mas tem um super-herói que chama Samaritano. É do Astro City. Não é do The Boy. Ah, do Astro City. Ah, tá. Então eu confundi. Mas não é, não tem nada a ver. Mas a história meio que lembra, eu acho, que o Hancock. Que é, tipo, é um moleque que descobre que um super-herói que sumiu há 20 anos ainda tá ali na cidade e é um velho, tipo, o um velho louco do saco que, que é o Stallone, sabe? Descobre o Stallone. Meio realista pra mim. Super-herói velho que tá meio abandonado. E vai ter o Halloween Ends, né? Finalmente a franquia Halloween vai acabar. Uhum. Mais nossa. Um final, né, pra essa franquia Halloween. Mais um final. Cara, eu não assisti o Halloween Kills ainda, mas assisti o primeiro dessa nova trilogia e é bem legal, só que, cara, sabe aquele tipo de filme que tu termina e tu diz assim, cara, é um ótimo, serve como um ótimo epílogo que encerra a história. E aí tu sabe que tem mais dois filmes. E outra coisa que eu fiquei abismado é que tem um monte de gente que tá esperando pelo Pânico 5, que esse filme tem um, tipo, uma legião de fãs, assim, que eu não sabia. Mas eu gosto, cara. Eu sou um fã de Pânico, mas eu fico surpreso também que tenha tanto fã, assim. Exemplo de série que foi se diluindo com o tempo. O primeiro foi um hype desgraçado, lembra? O 2 também é muito bom. O 3 é meio bosta e o 4 é bem merda. Eu não sei porque eu não sou dessa época. Nessa época eu já tava velho já, e já achava esses filmes ruins já. Eu acho que o primeiro... Não, mas é legal, cara. O primeiro é legal. Nossa, o... 96, não é o primeiro? Sim, o Wes Craven, ele aperfeiçoa o que ele ensaiou lá no Novo Pesadelo, né? De eu acho também que o Todo Mundo em Pânico meio que estragou esse filme. Me deixou esse filme com cara ridículo. Assim, assim sabe? Como o Top Gang estragou o Top Gun. Eu assisto o Pânico e olho pro assassino com aquela máscara e não consigo levar ele a sério, entende? Cara, não, e rolava uma confusão na época, que eu lembro que tem a cena do assassinato no cinema, que eu acho do caralho. Aí eu lembro que é a cena do cinema do Pânico 2. Só que quando sai tudo no Pânico 1, ele faz paródia dos dois primeiros filmes do Pânico. Aí eu falo, não, porque essa cena é do Pânico 1, não, é do Pânico 2. A galera já tava confundindo Todo Mundo em Pânico com Pânico, e foda-se. Vocês gostam dos filmes Todo Mundo em Pânico? Ou até o do 3 eu acho legal. Cara, eu acho que... O 8. Cara, esses filmes são todos... Eu gosto do 5. Tipo... Eu gosto porque me lembra muito aqueles filmes paródia que a gente via nos anos 80, que tem um monte de gag engraçada, mas o filme em si... inteiro, assim, não é engraçado, né? Mas eu acho que os filmes se diluem também, não. Porque, tipo, por exemplo, eu já não tava mais vendo tanto filme de terror quando saiu, sei lá, Todo Mundo em Pânico 4. Então eu não pegava todas as piadas, saca? Uhum. A verdade é que o bom mesmo é o não é mais um besterol americano. Esse é o verdadeiro filme bom dessa lava. Esse é bom como um filme, inclusive. Bom é Os Espartalhões. Cara, eu vi, os meus pais adoram Os Espartalhões. Eu assisti com eles numa vez. O foda é que todo mundo... Aí dá pra ver que o filme, tipo, no final tava todo mundo cansado, que ninguém queria mais fazer. Tipo, desde do câmera até a iluminação, os atores, eles queriam logo ir embora pra casa, sabe? Inventaram qualquer merda e foda-se. Cara, o foda é que o Todo Mundo em Pânico, ele criou essa nova leva, né, de filmes paródia. Daí, por um bom tempo, cara... Nossa, só tinha esses filmes, cara, a maioria muito, muito merda. Um milhão de Todo Mundo em Pânico, super-herói o filme, aí teve super-heróis, a Liga da Injustiça, foi quando eu falei, ok, o que eu estou fazendo na minha vida? Super-herói o filme é legal. Não, mas os super-heróis, a Liga da Injustiça, cara, o cara vai fazer aquela cena paródia do Agente 84, que tinha aquela série, tinha Agente 84? 86. Aí o cara vai atender o telefone sapato e tem bosta de cachorro, ele esfrega na cara. Nossa, quando eu tava vendo aquilo, eu virei, o que que eu tô fazendo na minha vida, cara? Eu larguei o filme. Ok, soa como uma coisa engraçada. Eu tô rindo aqui, cara. Não, tô escrevendo. É mais engraçado o meu desespero do que a cena, assim. Mas bom mesmo, paródia é o Top Gang, tem o Topper Harley, que é o Charlie Sheen, que é o personagem. Não, Top Gang 2, que ele mata o cara atirando uma galinha no arco. É. E a galinha bota ovo depois. Eu vi na sessão da tarde. Cara, o Top Gang 2 passava mais na sessão da tarde que o 1, era muito bom. Aí tem a cena da tortura, né, que os caras estão dando choque, e aí o cara não conta. Ah, eu nunca vi. Tá fazendo cosquinha nele. Aí, eu nunca vi alguém ter este nível de resistência à tortura. Ele, é que eu já fui casado. Duas vezes? É muito boa essa história. Pai, mas eu lembro que passava. A banana split do Capitão América? Não tem, né, cara? Passava à tarde esse filme e tinha a cena que ele chutava as bolas do cara e o cara cuspia as bolas pela boca. Sim. Né? Sim. É verdade. Meu Deus, eu vi isso na TV, cara. Eu sou jovem, foi um dia desse, então. Cara, mas voltando a Pânico ali, eu quero assistir o Pânico 5, mas é aquela coisa assim que eu tava falando até em off sobre Rick e Morty e outras franquias, assim. Que assim, cara, é uma sátira. Pode não ser uma comédia, pode não ser uma paródia, mas é uma sátira. Então é um filme satírico. Não dá pra. Não, né? Não, não, o não é um filme pra se levar a sério. É meio engraçado? Ele tem um pouco de comédia, assim? Eu pode? Não, ele brinca com filme de terror slasher, né? Ele é um slasher sobre slashers, né? Então, mas ele não é engraçado, ele é um comentário. Mas ele é um filme. É, ele é um filme de terror, ele é um filme satírico, mas eu ele lembro é um, que eu vi um filme de comédia, entende? Ele é um filme de terror. Não, o terror sobre filme de terror. Fred Price Jr. é o outro lá, eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Né? Isso, é. Isso. Que também, que o Pânico fez isso também com. Que é meio dessa época. Né? Que é meio dessa época também, né? Veio na onda. Sim, porque o Pânico fez tudo. O único, acho que o único filme que eu lembro que realmente valeu a pena que saiu com o Pânico e que nunca teve continuação foi aquele. Puta, como é que é o nome daquele filme? Que é um filme que, na verdade, é tipo. Que todos, é tipo um invasor de corpos, que todos os professores são substituídos por alienígenas. E os. Ah, que tem o Jason Stewart. Esse filme é legal. Turma de 98. Como é que é o negócio aí? Assim? Carnaval no colégio e tal, cara. Isso, eu não. É no colégio. Com o Elijah Wood e com a Jordana Brewster. Esse filme é legalzinho. É legal, cara. E é o único dessa. É do Eli Roth esse filme, não é? Não? É de um diretor assim. Ah, prova final. Prova final. E é legal, cara. É o único desses que veio na cópia, entre aspas, de Pony, que é legal. E que, prova final é dos alienígenas, né? Isso. Esse é muito bom, cara. É um filme muito bom. Infelizmente não teve continuação, mas é bom. Mas o Pânico, ele trouxe de volta o terror jovem. Isso ele tem O terror no high school, né? E aquele que o pessoal escapa da morte. Esse é bom. Premonição. Premonição. O primeiro é incrível. Cara, eu gosto muito, mas eu não vejo o filme. Eu vou no YouTube e pego só os clipes com as mortes. Todas as mortes da franquia... Premonição, por exemplo, que eu acho... Pô, tem umas muito boas, cara. Tem. Umas mortes muito bem boladas. Eu vi todos no cinema. Inclusive, eu acho que a pior date que eu tive na minha vida foi no filme desse. Inclusive, o Premonição era um episódio do Arquivo X, né? Que não foi filmado, não foi aprovado. E o cara trouxe muito filme. Muito bom. Caralho. E vocês já assistiram o último, que é o 5? Não, o 5 é o que tem o Nazca? O acidente de Nazca? Sim, não. É o do... Da Nazca? É, o 5 do Nazca. O 4... O 2 é engarrafado. O 4 é da Montanha Russa. O 3 é da Montanha Russa, o 4 é da rodovia. De novo rodovia? Não, o 2. Não, é a rodovia que tem uns qual as toras. As toras. Não, a tora não é do 2? É o 2. Eu acho que só tem 4, não sei. É, o 4 é NASCAR, então, que eu lembro que foi o último que eu vi. Eu achei incrível que no. Ah, vou dar um spoiler, né? É isso mesmo. Pode. No finalzinho do filme, a grande. A protagonista. Ela tá tentando sobreviver e o namorado quer fazer um curso. E aí ele ganha um curso pra fazer de chefe em Paris. Aí eles vão pegar o voo. E o voo é o voo do primeiro filme. Ah, do primeiro filme, exatamente. Esse é o final. Isso foi incrível, cara. Deu uma volta completa. Eles morrem no... Não, e eu gosto porque é uma série muito honesta, cara. Ele não tenta muito... muita mirabolância, tipo assim, vocês criar uma lenda. Morrer porque vocês estão destinados a morrer. E é legal que é extremamente previsível, porque você sabe que ninguém vai escapar, né? Que vai morrer mesmo, né, cara? Tipo, é legal isso. Não tem nenhum filme, né, que acontece uma reviravolta que a pessoa consegue realmente enganar a morte e não morre, né? Todos os filmes as pessoas morrem. No máximo sobra uma, duas pessoas e elas morrem. E morre no filme. E pra mim a coisa mais interessante desses filmes é que, tipo assim, é como se fosse um slasher onde de um slasher é a própria morte, né? Eu acho criativo. Não, e o que eu tô falando, eles não tentam ser muito inventar, saca? É tipo assim, eles sabem o que eles são e eles fazem um filme foca nas mortes. Eu acho que o 3... Qual que é o que é na ponte? Que a ponte começa a cair, quebrar e morrer todo mundo. Então é o 2. Não, o 2 é... Não, o 2 é engavetamento. Mas pera aí, ó. O 1 é no avião, o 2 é no engavetamento, o 3 é no parque de diversões, o 4 é NASCAR. Então o 5 é a ponte. O 5 é a ponte. Ou é o contrário, o 4 é a ponte e o 5 é NASCAR. Não, o 5 é a ponte. Não, o 4 é NASCAR. O último é a ponte, com certeza. Então é isso. É o mais fraquinho, mas esse final, cara, não esperava. Foi muito legal. É, tô vendo o pôster aqui, é o 5 que é a ponte. Eu não vi o 5. Os efeitos especiais são bem ruinzinhos mesmo, assim, né? Ah. Tem um que eles inventaram 3D, que é safado pra caramba também. Mas o triste, voltando pro filme do Pânico, é ver as velhinhas tudo correndo, né? Como elas envelheceram. Agora é mais apavorante ainda, né? Porque elas não conseguem correr tanto. E o idoso, se ele cair, ele quebra a bacia, né, cara? É um problema. Cara, igual esses dias eu tava vendo um episódio, eu acho que era do Walking Dead, cara. Aí eu vi, e tem um cara lá que morre, né? E eu falei, cara, esse cara parece alguém, eu não lembro quem que era. Aí nos créditos dá que era o C. Thomas Howell, cara. Tipo, caralho, que porra! O cara que era ídolo adolescente, ele tava lá, velho, cabelo branco, né? E ele só faz uma participação lá que ele morre no meio do episódio. Assim. Mas é isso. Eu acho que fechamos a lista, podemos ir embora. Os sobreviventes querem fazer seu jabás. Então, vai lá, Felipe Garcia. Opa, beleza. Primeiramente, queria agradecer vocês terem chamado para fazer parte, né? Tipo, a gente conseguiu gabaritar o livro escolar todinho aí, da lista aí do réu. Bom, eu faço parte do Super Amiches, né? Vez ou outra eu apresento lá o Biro Liro News, né? Que é o podcast que a gente faz sobre notícias do Bolsonaro. Também faço parte do Muta Show, que é o podcast sobre a série dos X-Men dos anos 90. A gente está resenhando episódio por episódio. Então, se quiserem ouvir a gente, pesquisem no qualquer agregador de podcast aí, Muta Show, só que no lugar do S de show você bota um X para fazer o trocadilho tosco. E a gente também tem Instagram, que a gente joga alguns memezinhos, alguns cortes, é bem divertido. E agora a gente tá, tipo, na primeira temporada do Pod Park, que é o podcast que a gente tá fazendo da série do Homem-Aranha de 94. Aí é meio desgastante, assim, porque X-Men piora a cada episódio e Homem-Aranha é bem constante, mas o que a gente faz as coisas pelo entretenimento, né, cara, por vocês. E também eu sou quadrinista, eu faço parte do coletivo Açaí Pesado, vocês podem pesquisar no Instagram também. A gente lançou o nosso volume 3, uma campanha no Catarse ano passado, que conseguiu bater a meta e, tipo, já entregamos pros apoiadores e tal, e né, a gente tá cheio de cópia, então se vocês quiserem, sei lá, ler alguma história com o roteiro meu e de outras pessoas legais aqui de Belém, é só chegar lá no Instagram que a gente dá o jeito de enviar pra vocês. E é isso. Boa. Roberto Segundo. Bom, quem gostou de me ouvir falando besteira aqui, eu também falo besteira lá no youtube.com/horasuave, que a gente fala de quadrinhos, séries, cinema, videogame, tudo mais que der pra falar. Tem vídeo quase todo dia, agora tá rolando análise episódio a episódio de Mandaloriano. Não é Mandaloriano? Porra, não. Livro de Boba Fett, tudo Mandaloriano, essa porra. E eu tô com um projetinho. Não. Boba Fett não é Mandaloriano. Nem o Mandaloriano. Exatamente. Mas eu tô com um novo projeto aí também, o Eu Te Amo, Dr. Zaius, que é um podcast semanal analisando episódio a episódio de Os Simpsons. A gente já tá aí no... Achei que era do Planeta dos Macacos. Eu também. Não, ia falar pra participar. O Catena já ia, né? Já ia? Ah, mas a gente pode fazer um podcast da série do Planeta dos Macacos. Roberto, nunca vai acabar esse podcast, né? Não, o meu fez um cálculo que... Rapidão, lembra quando eu te passei o link do YouTube muitos anos atrás que tinha todos os episódios da série do desenho animado? Só uma pergunta, Roberto, vocês estão em qual temporada? A gente tá na primeira ainda, saiu terça-feira agora, é semanal, né, a gente começou tem pouco tempo, saiu agora, terça-feira, o nono episódio da primeira temporada. A primeira temporada são só 13 episódios, então daqui a pouco a gente já conclui, na verdade conclui dia 1º de fevereiro, se eu não tô enganado, e a gente já tem bastante material gravado, e a gente analisa episódio a episódio, cara, e tá sendo uma grata surpresa por ver que tinha muita coisa que eu lembrava da primeira temporada, que não era da primeira temporada, e que eu achava que era de outros, então tá sendo uma experiência bem legal. Você falou que fez um cálculo e quando que vai terminar? Então, um amigo meu fez um cálculo, porque quando eu falei aquele episódio, ele falou, cara, se os Simpsons acabar hoje, acabou os Simpsons hoje, e vocês fizerem um episódio por semana, vocês têm material pra até 2033. Vão conseguir chegar, né? Eu não vou estar nem vivo em 2033. Mas esse título é por causa daquele episódio do Troy McClure. Exato. Chamado um peixe chamado Selma, em que o Troy McClure casa com a Selma pra poder voltar ativa, e ele é chamado pra protagonizar o musical do Planeta dos Macacos, e aí que rola a música, né, do Dr. Zayas, e encerra com ele falando eu te amo, Dr. Zayas. Caralho, não tinha uma referência mais obscura pra isso? Tinha, tem várias, cara, tem muitas referências obscuras de Os Simpsons que eu podia usar. Caraca. Tem 30 anos de série, o que mais tem é referência obscura. Porra. Eu lembro quando ele recebe a ligação, você quer fazer o Planeta dos Macacos? Você já ouviu falar do Planeta dos Macacos? Ele, o filme ou o planeta? É um novíssimo musical! E 2030, lembrando que 2033 é o ano do podcast. Exato, então vai ser quando a gente vai bombar se os Simpsons acabarem hoje. E quem quiser ver outro tipo de podcast, eu também tô quinzenalmente lá no Mansão N, que a gente fala de Batman, e no Fala Animal, que a gente fala de cultura pop em geral, pode inclusive falar de Planeta dos Macacos. Olha aí. Nossa, eu sou muito doente com esses macacos. O Ivo sabe que eu tinha uma época que eu enchia muito saco dele com esses macacos. Eu assisto sempre que posso lá na Rede Brasil. Eu também. Eu assisto também na Rede Brasil. O Rede Brasil é o melhor canal, cara. Melhor canal que tem. Eu descobri que tá completo no Star Plus, cara. Eu vou fazer a maratona esses dias. Eu maratonei Magnum lá. O foda só é que agora ele tá vendendo espaço pras igrejas, né? Então Rede fica... Brasil. Tava assistindo dia na rede. Eu gosto muito de assistir os programas que aquele cara bizarro apresenta. Sim, o de Oclinhos. EV, né? Sobral. EV Sobral. Eu tava vendo o Flash na Rede Brasil e de repente a dublagem falhou, começou a ficar em inglês. Sabe o que é isso, Eric? Bizarro. É que quando vinha a versão pro Brasil, tipo assim, algumas cenas eram cortadas da versão nacional e não eram dubladas. E aí, com esse cara, eu não sei de onde que ele arranja esses arquivos que passam lá, e tá a versão original. A versão que não foi dublada pelo estúdio, tipo, a parte que foi cortada da série aqui no Brasil, ela continua no arquivo original com o áudio original, cara. Acontece isso direto. É tipo o Blu-ray de Conan, né? O Bárbaro, que tipo, é a dublagem da Globo. Então as cenas que a Globo cortou, foda-se, não tem dublado. E entra o inglêsão no meio do filme, foda-se. Cara, o SBT, esses tempos agora, ele passou uma manhã inteira passando desenhos em inglês, cara. É pra forçar a criança a aprender, porra. Não, oficialmente virou o quintal da TV brasileira, o SBT, sabe? Totalmente jogado às traças. Pô, TV aberta, né, cara? O quintal da TV brasileira. E Eric Peleia, seu jabá. Agradeço mais uma vez o convite. Sempre convocado, estaremos aqui com a mesma alegria de sempre, ou não. Conheçam meu trabalho, @EricPeleias. Escreve Pelé, tira o acento, põe IAS no final. É o mesmo nome em todas as redes. Eu faço quadrinhos. Tem alguns títulos que vocês já ajudaram, inclusive, a divulgar. Alice Através do Muro, que eu fiz com o Luke Ross. A coleção Como Fazer Amigos e Enfrentar Fantasmas. Como Fazer Amigos e Enfrentar Alienígenas. Últimos Deuses. Você encontra tudo na minha lojinha. E é isso, gente. Fiquem bem. Tomem vacina. Diz o site da tua lojinha aí, cara. Ah, desculpa. Meu site é www.peleias.com.br. Ou você acha também nos meus perfis de redes sociais. Obrigado, Auguris. Valentina é sua fã. Ah, nada. Eu que sou fã dela, fala pra ela. Bom, então é isso. Agradeço a participação de todos e Não vou dar o meu jabá de convidado também, não. Não, não. Caralho, bicho. É isso. Até semana que vem. Sim, não, talvez. E... Fui.